tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logato Cast, seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ela, Mandy Guerra. E é hoje que eu vou saber o final de Pecados Inconfessáveis ou não é? Parece que sim. Não se meta, você que me meteu. Parece que sim, mas é aquele negócio, a gente nunca pode dizer que sim, porque a gente pode esquecer no meio do caminho que tem que falar sobre a série. Verdade, idosas no comando, idosas no topo, né? Idosas no topo não, lá embaixo que a gente tá lá. Idosas humilhadas. Idosas no poço, eu amo. Idosas no poço, eu amo. Ai, que tudo. E também temos ele, Passos Anon. Gente, eu quero dar um conselho a todos vocês. Nunca acreditem em um tweet falando que uma série é boa. Acreditem nos seus sonhos. Me auto-sabotei, né? Me auto-sabotei, sabotei todo mundo junto. Sabotou todos nós, exatamente. Nossa, pisei na merda e aí trouxe junto porque não ia ficar sozinho. E fez a gente comer. Aham. Né? Já que somos mulheres empoderadas, né? A sororidade tem que contar. Mulheres fortes, né? Donos de si. E por último, mas jamais menos importante, ele, Leozinho. Eu não lembro da última vez que isso aconteceu, se é que aconteceu antes. Mas pela primeira vez em muito tempo vi a pauta inteira. É o quê? É. Caraca, hétero de calcinha. Quero minhas palmas. Mas é hétero mesmo ou se identifica como bi? Ah, não sou bi, né? Que eu gosto de homens cis, homens trans. Mas o importante é separar o profissional do pessoal, né? Isso, postão, né? Não. Exatamente. Gosto, não me atrai a figura feminina, aquele louco. Gente, estamos fazendo aqui. Gente, é meme. A motoboy Juninho, né? Até porque a gente viu que realmente a figura masculina não atrai ele, porque o homem se esforçando, mamando macarrão miojo lá durante 3 dias e 3 noites. Nossa, homem lá batendo aquele salame mole. Um negócio mole toda a vida, gente. É como tomar um tadala pra ficar meia bomba, né? É como diz aquele ditado, né? A carne só cai no prato do vegano. Vê que é o colo no de Léo, de Edu. E até no de Amanda se acontece um negócio desse. Queria saber o que a Alane tá achando disso tudo. A Alane tá lá, né? Hein? Fala, chamar ela de Maria de Fátima do Pará, né? Porque ela mas tá sabe o que eu vi o filho da Preta Gil, né? Fala assim, quem conhece a Lani sabe que ela só gosta de homem feio mesmo, ela não tá sendo interesseira. Ah, entendi. Boatos que ela tem um histórico só de canhão. Só de barangos. É. Vou falar de homem feio hoje também, hein? Aguarda, confio. Ih, mas é verdade, só tem homem feio nessa pauta de hoje, né, gente? Tem que lembrar nas amenidades. Ah, não, tem um homem bonito, verdade, tem um homem bonito. Tem um bonito. Tem um homem bonito, que é da série de Zanon. Ah, tá. Mas o homem pode ser bonito, mas, amigo, a mulher belíssima. Jenny tá belíssima nessa série. É belíssima, né? Entrega. Isso não tem o que dizer. Ela fica bonita, ruiva, ela tá com esse cabelo moreno, belíssima também, sempre belíssima. Mas eu tenho um problema aqui, na hora que a gente chegar, a gente vai até falar disso. Ela tá sempre interpretando o mesmo personagem, né, menina? É, ela interpreta a Kate Stevens, né, amiga? Em todas. Até a American Idol interpretou essa. American Idol. Nunca erramos em apoiar Sutonzinho como a mais promissora das boldinhas, né? É verdade. Que tá aí bombando, né, fazendo vários filmes, inclusive com o Zachary Levi. Ai, uma fofura. Querida. Mas vamos então começar aqui com o nosso bloco de notícias and amenities. E no final, o Leoz vai trazer uma amenity aí poderosa, bombástica. Stay tuned. Mas começando aqui com a notícia de que Nicolas Cage, nesse momento, é a pessoa mais cotada para ser o protagonista da quinta temporada de True Detective, né? A série que voltou aí no ano passado com Jodie Foster e aí ressurgiu da cinza, né? E agora Nicolas Cage tá aí cotado para ser o protagonista da nova temporada que vai se passar em New York, tá? Em New York, eu tô chocada que Nicolas Cage tá realmente agora num emprego sério. Não é, menina? Só tem feito bagaceira. Amiga, mas o Nicolas Cage vai onde ele tem dinheiro, paga as contas, né? Amigo, mas ele tá vai fazer mesmo. Ele vai fazer o Aranha Noir, né, amiga? Noir? É do SED? Aham. É o Aranha Noir. Ele vai fazer o Homem-Aranha Noir, né? O Homem-Aranha Noir. Noir. How am I supposed to breathe with no air? Que isso, gente? Ele não acaba, ele falou assim, eu tô impressionado que Nicolas Cage tá, eu pensei, falou assim, eu achei que ele ia falar, tô impressionado que Nicolas Cage tá vivo, né? Ai, tadinho. Mas ele tá já, amigo, já tá com aquela aparência. Prejudicado. Derretendo, né? Derretida, já tá. Tá igual nós, né? No fundo do poço. Ai, meu Deus. Se Nicolas Cage tá cotado, a gente já sabe que a próxima All Stars de RuPaul também vai ter com ele, né? Grande vencedor aí. Sim. Menino, quem também tá empregada aí, né? Daphne King, né? A X23 entrou pro elenco da terceira temporada de Percy Jackson, né? E vai interpretar aí Artemis, né? No terceiro livro da série aí, que é Maldição do Titã. Posso dar uma opinião sem militância? Pode. 5 minutos sem militância, galera que tá escutando. Achei que a Artemis ia ser mais bonita. Mas é isso. Ih, a Bella Ramsey de Percy Jackson, ela. Ah, gente, porque assim, do Todo Olimpo em si, a Artemis é a minha fave, né? E aí tava esperando uma grande guerreira, né? Amazona. Amiga, mas essa série aí, né? É, já é meia bomba também. Né? É, eles estão rasgando dinheiro com essa série de um jeito inacreditável. Uhum. Exato, tá igual o pau do Juninho essa série, né, gente? Precisa de um estímulo pra poder melhorar. Menino, vai estrear agora em setembro o spin-off de The Office, né? O The Paper. E assim, ela ia sair 4 episódios e depois iam saindo 2 por semana até completar a temporada. E aí o Peacock decidiu que vai soltar os 10 episódios de uma vez, né? Significa... Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba. O que que significa, né? É porque The Office já teve aquela barra, né? Que a primeira temporada inteira você joga no lixo, ela fica boa no início da segunda, 7º episódio. Eles falaram, se for acontecer o mesmo, já vamos lançar um episódio bom junto aí pro povo se afeiçoar. Uhum, né? E aí, vamos soltar 10 episódios de uma vez, né? E tá todo mundo querendo muito? Não tô acompanhando. Amiga, eu não quis nem The Office, vou querer o spin-off de The Office por quá, né? Ah, gente, eu amo The Office, mas passou, né? Foi uma brisa que passou, a vida é um sopro. É, essas séries nunca me pegaram, nem The Office, nem Parks and Rec, nem 30 Rock. Parks and Recreation era tudo na minha vida. Parks and Rec também fica boa na segunda temporada. Community também, foram séries que nunca me pegaram. Community foi tudo na minha carreira. Eu sempre passei ileso por todas as coisas. Amanda é a nossa PNC, né? Ah, amigo, mas eu sou palhaçada, eu tenho nada de PNC, viado. É só a quinta série. The Office Parks da PNC, do Show Munich é. Show Munich é PNC. Eu nunca assisti um episódio, gente, então eu tô só. Liga, Show Munich é um episódio de paintball, né? Aquele clássico que a galera fala que é o único bom. Uhum. É o melhor episódio, com certeza, mas eu gostava muito. Ai, ai. Aqui na televisão tá passando que Fatinha vai ser agora desmascarada por Afonso Reutemann, né? Assim, eu sei que ela também não acompanha mais a novela com tanto afinco como antes, né? Eu coloco lá pra rodar e vou lavar a cozinha. Mas eu acho engraçado que Afonso vai invadir agora o apartamento lá que Fatinha tá com César. né? Vai se sentir muito ofendido. Só que ele esqueceu que ele comeu Solange antes e ele não sabe da traição de Fátima, né? Então ele trair, sucesso, né? Agora Fátima trair, que absurdo. Gente, pra mim é aquilo, né? Essa novela, Fátima e Odete, pra mim, são as mocinhas e o resto são umas pau no cu do caralho. Porque, gente, esse homem não faz sentido nenhum ele se sentir com essa reputação manchada, sendo que ele traiu a mulher antes, né? Bicho. Engravidou a outra, inclusive. Não só traiu, né? Mas isso aí é um retrato da realidade, né? Não, ele traiu, primeiro ele traiu Solange com Fátima, e depois traiu Fátima com Solange, né? Tem todo exatamente. Esse rolê. E eu amo que ele subiu na parte hotel sem ser anunciado na recepção, né? Vamos fingir. Ah, porque ele já é rodado ali, né? Já é conhecido da galera. Amiga, e Raquel, que Fátima caiu da escada, toda subiada pro hospital. Raquel, não vou, minha filha morreu. Vou assistir a ópera. Ah, linda, me poupe, vai. Raquel não empobreceu de novo ainda, não? Ai, não vejo a hora. Merece ser pobre, aquela chata do caralho. Vai ser pobre, vai merecer sanduíche na rua, né? Só pra quê? Pra Branca salvar ela, né? Você viu que Manuela Dias vai introduzir na trama o embate de Ivete com a banda Clareou, né? Raquel vai defender a Ivete, a Leninha vai defender a banda e vai ficar essa briga de direitos autorais aí. Eu amo! Eu quero saber se vai ter o plot da Demi Lovato com os Jonas Brothers. Isso que eu quero saber. Ah, com certeza vai ter. Ah, então é. Então tá valendo a pena a novela. Com certeza, na semana que vem vai ter. Ai, meu pai do céu. E também vamos já anunciar aqui ao vivo o vencedor do chefe de alto nível, hein, gente? Nossa, já vai acabar? Uhum. Acaba hoje. A gente começou ontem. É que é 2 por semana, né, amiga? Mas quantos episódios foi? Fomos, acho que uns 12. 12, 13. Foi bastante. Esse grande programa faladíssimo na internet. Não fala assim do meu chefe de alto nível. Não fala assim, não. Foi legalzinho, não, foi bacana. Muito. Henrique queria que eu comentasse alguma coisa sobre chefe de alto nível, que eu não lembro, e falou assim, ah, lembrei, eu vim no lugar que era pra você falar disso, e eu não tô lembrando o que que era. É importante. O resultado vai ser ao vivo. Olha aí. Ana Maria já tá aqui vestida igual um periquito. Pegou a Fátima. Olha aí! Minha mãe, eu não falo. Olha aí! Perfeita! Já chegou contando. Perfeita! No bloco correto. Um suco na cara do César. Ele falou assim: pô, meu, eu trabalho com a minha imagem. Mas a foto tá certa aí, aquele feio. Você não viu ele sem barba ainda, né? Não. Nossa, tá parecendo horrível. Parece um dedão. Parece um dedão. Eu amo tanto, gente. Minha mãe já veio contar fofoca aqui. Tinha que botar a Dona Paula pra resumir, vale tudo aqui, gente. Perfeito, ela resumiu o bloco inteiro aqui, rapidinho. Resumiu, não, mas tinha que ser capítulo a capítulo. Ah, todo dia. Ela pode gravar ela todo dia, a gente insere. No programa. Ai, eu amo. Ai, ai. Menino, a série do Ted Danson, né, que estreou ontem aí, um espião infiltrado. Já tem data para estrear a segunda temporada, né? 20 de novembro. 20 de novembro aí. Vamos ter a segunda remessa de episódios. Que vai ter a própria mulher dele também no elenco, né? Que é a mãe da Zoe, do Extraordinário Playlist, né? É a mulher do Ted Danson e vai ser a namorada do Ted Danson na série também. Sucesso. Alguém viu o último, né? Menino, eu vi 3 episódios quando estreou, mas não é meu humor. Não é meu humor. Como é que chama? Né? Não lembro. Um espião infiltrado. Não vi isso, não. É humor de velho, né? Deveria ser o nosso. Deve ser aquela mesma vibe daquela mulher do Third Rock from the Sun. Ah, tá. Deve ser essa mesma vibe. Não quero, não. Obrigado. Também saiu a data de estreia da segunda temporada de Puta Triste, né? Finalmente. Ai, ai. 11 de setembro, e agora se chama Puta Mais Triste ainda, né? Uhum. Exato. Resga, eu vou ver. Agora, Puta Triste. Não dá pra... 11 de setembro, né? Porque já vai tá chegar. Tá vendo o Thalê pra ir pra Brancos, né, menino? Aí. Vai chegar como um avião caindo nas Torres Gêmeas, né, menino? 11 de tudo setembro, tem Puta Triste. E agora ela tá madame, né? Até a foto dela, ela com um casaquinho rosa, perfeita. Olha. É, amiga, ficou rica, né? E também quem ganhou as primeiras imagens aí, as primeiras imagens, foi Emily in Paris, né? Emily in Paris, e também ganhou data de estreia, 18 de dezembro, né? 18 de dezembro, vamos ver aí Emily in Rome, né? E Paris também, nas duas cidades que ela vai estar. E vai ser tudo de uma vez, né, dessa vez. sim, vão sair todos os episódios gazadeiros. Eu tô bem preocupado com o meu eu de dezembro, porque a gente vai ter Emily Fallout na mesma data. Vai ter Stranger Things na semana seguinte. Eu não tô sabendo como vou gerenciar esse tempo, não. É, o bom que Stranger Things vai ser... Vai ter novembro, primeira parte, né? Uhum. E depois, dezembro. Vai ser no Natal e no Ano Novo, né? Maleozio trouxe aí pra gente que Fallout também ganhou data de estreia agora, 18 de dezembro também. Né? Ai, gente, tô tão animado essa série. Quero tanto que eles mantenham o nível. Ai, quero muito também. E dia 1º estreia Terra Nostra na edição especial da Globo. Amigo, tem a Breaking News, você viu? Que amo. Corrida das Blogueiras 7. Ah, confirmada. Ganhou! Sim, sabe? O Rafa Dias confirmou que eles conseguiram 3 patrocínios. Amo, todo ano essa barra, né, do patrocínio. Ele esperou pra anunciar na última live da Diva, né? É. O desespero da Diva. Mas como é que é isso? Eles já filmaram e tava esperando o patrocínio? Não filmou, nem começou. Tava esperando o patrocínio pra poder filmar. E todo ano fica nessa, não vai ter, porque não tem patrocínio, porque não sei o que, não sei o que. Na última hora a Tim vai lá e paga. Uhum. É, a 6 foi o Diva Depressão que pagou e a Dia, né? Eles que pagaram. É porque a 6 também foi fim de ano, né? Porque rolou. Mas todos é fim de ano. Fim do ano, novembro, assim, por aí. Que é termina em janeiro. Mas eu acho que não vai gravar pra esse ano, vai ser pro começo do ano que vem só. Eu também acho que eles vão ter que gravar a blogueirinha ugly, né? E blogueirinha sai agora em setembro, não é? É. É, blogueirinha eu acho que tá gravada já. Não, acho que não. Ainda não. Amiga, acho que tá. Eles colocaram data e não tá nada gravado, pelo que eu entendi. É que eles gravam no final de semana, né? Eles gravam no sábado. Exato. E Corrida das Blogueiras também, umas 2 semanas, grava tudo. Sim. É isso. E aí é Dia Gel, a 99 Food, que eu nem sabia que tinha voltado pro Brasil, 99 Food. É, eu vi ontem a propaganda na comercial da novela, anteontem, uma coisa assim. Ah, ainda vou dar essa dica pra vocês. 99 Food tá valendo mais a pena do que o iFood, tá? iFood. Às vezes o mesmo prato que você vê no iFood, você vê no 99 Food mais barato, bem mais barato. Mas voltou 99 Food no Rio de Janeiro, amiga? Voltou, amiga. Voltou com tudo. É outro aplicativo ou mesmo aplicativo? Não sei. Eu sei dessas informações por conversa de terceiros, mas vou confirmar. Não, e trazer a denúncia pra vocês aqui, que eu tinha visto já no Twitter o povo falando. E aí confirmei, né? Eu tinha o clube do iFood. Eles falam que paga R$12, R$13, sei lá, e você fica com 5 cupomzinhos. Aí já tinha visto um povo no Twitter dizendo, gente, mas tem uns lugares que o preço é menor pra quem não tem clube das coisas, de cada prato. Sério? Aí eu falei, será? E aí eu cancelei o meu, aí o Henrique ainda tem. Aí eu entrei no restaurante mexicano que a gente sempre pede, aí falei assim, Henrique, tá dizendo aqui pra mim que o preço é esse, mas que se eu fosse do clube seria esse mais baixo. Você pode conferir? Ele falou, não, é exatamente o preço que tá aí como pra você. E aí eu vi uns pratos, tipo um combo que a gente pede, que é um combão cheio de coisa. Tava tipo 199 pra ele, 179 pra mim. Aí eu falei, putos que, né? Tipo, caraca, velho. Safados. Que loucura. Aí assim, esse foi o caso que eu vi, né? Não sei se é algo pontual ou se rola mesmo muito, mas já vimos que às vezes não ter o clube compensa. Olha aí. Eu tinha esse clube também, mas eu cancelei. Cara, eu tô vendo aqui na propaganda da Apple Store que tá disponível em São Paulo. Bonito. Mas assim, chegou em São Paulo. Tipo assim, não é que voltou, é que tá agora disponível. É porque aqui no Rio também não era 99 Food, era Uber Eats. Uber Eats. É, aí, enfim. Tá bom, né, gente? Eu te dou Uber Eats. Aí, menino, eu tô com foco aqui. Blogueirinha e Paola apagaram todos os vídeos e pararam de se seguir. Quê? Ué? Do nada. Como assim? É, os vídeos que estavam as duas juntas, as duas apagou do perfil e pararam de seguir uma outra. Deu ruim. Ixi, mas também Paola... foi de tanto que o povo encheu o caralho do saco também, né? Encheram o saco da mulher. E foi bem legal. Eu vi o programa, né, pela primeira vez essa temporada e eu tava achando super de boa, entendeu? Eu também, a primeira vez da temporada eu tô achando um programa bom. Na verdade, desde a temporada passada que não tinha um programa bom. Eu adorei esse aí, cagaram. O pessoal ficou enchendo o saco, pelo amor de Deus. Sai só fora. Porque a Blogs quase fez um show revelação da filha de Paola, né? Mas nem precisa, né? Billie Eilish e Chapéu Roa, né? Depois fechou com o René Rap. É, exatamente. precisa nem dizer nada, né? Eu vou combinar. Menino, e vai ter uma reunião aí do elenco de Dawson's Creek, né? Vamos ter uma reunião de Dawson's Creek com James Van Der Beek, com Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Pale, John Wesley Shipp, Mary Margaret Hummes, Nina Repetta, Carrie Smith, Meredith Monroe e Ocupada Filipa também, né? Eles vão se reunir aí no dia 22 de setembro, num evento na Broadway, para fazer uma leitura do episódio piloto, né? Como forma de arrecadar fundos aí, né? Para pesquisas, né? Para cura do câncer, né? Porque o Van Der Beek teve um câncer descoberto aí, um câncer colorretal, estágio 3, no ano passado, né? Então, vai rolar isso aí. Eu achei o auge, né? Que eles falaram assim, como tem personagens que não estão no piloto, né? Tipo, Kerry Smith, Meredith Monroe, Boozy. Eles vão ler, tipo, trechos de outros personagens aleatórios. Tipo, vão fazer uns coadjuvantes, assim, com a voz deles. Eu amo. Eu falei, gente, faz uma convençãozinha mesmo, né? Gosto, tipo, eles conversarem. Lê piloto? Pra quê? Não faz sentido nenhum, né? Faz sentido nenhum. Mas eu achei ótimo, né? Todo mundo, todo o elenco. Achei muito United, bom. Né? Reunited. Vai e todos que dá uma vivos, faísca, né? Aí pra fazerem uma reunião mesmo oficial. Ih, vem aí. Mas a Michelle tá morta, né, menina? Vai ser espírito, né? Meu amigo, mas foi ela falando assim com. É amiga imaginária, né? Igual no filme do Zachary Levi. Entendi, vai ser igual a Brienne, né? Vai estar na segunda parte da temporada de Wandinha, né? Isso. Ou põe ela pra fazer a filha. Voz da consciência. E obviamente, né? Porque se Michelle Williams foi, ocupada Felipe também foi, né? Porque essa com unha e carne. Mas ela é meio tipo arroz de festa de Michelle Williams, porque. Nossa, aonde Michelle Williams tá, a Busy Phillips tá. É fato. Ah, então. A Busy Phillips tá sempre. Encosto, né? Inclusive tiveram rumores, né? Inclusive tiveram rumores. E Brittany Daniel, vai? Duvido. Famosa. Não sei quem é. Aí não consigo. Né? Eu fiquei só mesmo com o elenco mais conhecido. Amigo, mas ela é conhecida, ela é arroz de festa também. Nem eu sei que é Brittany Daniel, gente. Olha aí. Deus. Ela é coadjuvante número 5 de tudo. Calma aí. Entendi. Brittany Daniels. Deixa eu ver aqui. Achei uma foto. Brittany Daniel. Nossa, ela parece a Maria Bello. Não, eu sou patrono, amiga. Não sei quem é Maria Bello. Ela é uma das Vandergels, das branquelas. Isso, exatamente. É a Vandergel do cabelo curtinho. Famosa. E ela é sapatão. Ela é sapatão? Ela é sapatão. Aliás, eu não sei que ela apareça muito no meu feed. Porque tem uma foto muito sugestiva dela aqui com uma mulher, quer ver? Aí, pra mim, já tô botando ela como sapatão. Nem sei se é. Mais uma noite chega e com ela sapatão, né? É. Sapatão. É, tô botando ela como sapatão, gente. Aqui. E eu que descobri esses dias que a Lemon é uma das Vandergel. Nem sabia que era ela. Nossa, parece mesmo que ela é sapatão, né? A Lemon de Drag Race? Não, a Lemon de Heart of Dixie. Ah, você sabia. Achei que era a Lemon Drag. Não, nem sabia que ela era. Jamie Presley, né? Jamie Presley. Ah, falar em criança, né? Millie Bobby Brown adotou a criança, né? Ela e o filho do Bon Jovi, né? Que inferno, bicho. Não vou nem comentar. O meme virou realidade, né? Millie Bobby Brown teve um filho e não terminou esse jeito. Millie Bobby Brown e Nashville, né? Criando uma criança juntos. Exato. E ela teve o plot agora que a Erika mandou pra gente, né? Que vai amassar fera, disse que vai implantar um útero pra ter um filho. Palhaço. Ah, é? Sim. Garoto, nessa foto da Brittany Daniel tá My Sister Made My Dreams Come True. Foi a irmã dela que teve esse neném pra ela, viado. É a irmã dela. Ah, implantou o útero na irmã. Sim. Na irmã trans. Quê? Não, elas eram gêmeas no Sweet Valley High. E aí. Aí, ó. Aí, e teve esse plot de. Quem tá ouvindo não faz ideia do que tá acontecendo. Não, né? O que tá acontecendo, né? Desculpa, gente. Tá todo mundo perdido. Uma carreira ilibada, né, menino? Ai. Menino, e o TCA, né? Deixa eu só falar mais uma coisa de Dawson. Brittany Daniels. Não, de Dawson's Creek. Que esses dias eu descobri que, assim como o 90210, né? Um grande ícone aí, Dawson tinha o CEP próprio, né? Ah, é? Qual era? Que era 90108. Sabe por quê? Ah. 90108! É isso, gente. Acabou o programa. Beijo. Até semana que vem. Beijo. Ah, eu amo 90108. Até semana que vem. 90108. Será que vai tocar essa música, Doutor? Sabe? Com certeza. Lá no evento? Com certeza. Vai Paulinha ser a Paula Cole que vai cantar, inclusive. Isso. Gente, agora com vocês, Paula Cole vai cantar 90108 pra gente poder seguir a leitura. Menino, RuPaul's Drag Race aí foi renovada para 18ª temporada. Não e acredito. Também para 11ª de All Stars. Chocado, né? Nem tá gravado já, né? Né? Nem vazou o spoiler tudo. É, já tem spoiler de tudo já, de quem vai estar no elenco do All Stars. E... Olha, eu amo. Ah, inclusive, acho que é hoje, né? A gente tá gravando na quinta-feira. Na sexta-feira vai sair o Meet the Queens do UK, né? É hoje que sai. E o que? Não vai ver nossa vovó voltando como rainha. E o que? Uma pena. Amanda vai ver essa season com a gente? Posso ver. Pode ver. Drag Race UK. Até é fácil ver. Eu vi a passada, né, menino? Tô pois certo. É. Seguindo a mitologia. Olha aí. Menino, TCA rolou aí, né? Que é o prêmio dos críticos, né? Dos Estados Unidos. Aham, achei que era do Loki, empresa. Não. E aí, né, menino, The Pitt foi a grande vencedora da noite com 4 prêmios, né? Menino, você já viu The Pitt? Menino, pior que eu vou ver agora minhas férias. Sabia que você ia ver. Porque vem o Emmy aí, né, menino, aí eu tenho que dar uma olhada no, na atuação do Noel Wyle. Uhum. The Pitt levou o programa do ano, série drama, novo programa e o Noel Wyle e melhor atuação em drama, tá? Quem levou melhor comédia foi The Studio, melhor minissérie Adolescência, melhor atuação em comédia, fiquei muito feliz, foi a Bridget Everett por Somebody Somewhere, né? Melhor reality, The Traitors, tá? É isso. Uma temporada ruim, né? Ah, amiga, mas já é melhor do que a 17ª, 39ª temporada de RuPaul, do Drag Race. Ah, isso é verdade, porque foi bem terrível também. Então, amigo, entre um ou outro a gente fica com detritos. Que pelo menos a bosta e a merda, né? É, mas a próxima que vai ganhar é Survival Australia vs The World. Olha aí! Eu vou começar esse episódio todos amanhã. Você me mandou jurando que você já tinha visto quando veio olhar isso ao começo. Eu mandei segunda pra você, aí depois tem esse negócio que é trabalho, né? Me pega um pouquinho. Ah, assim. Nossa, te chamou de vagabundo. É. Só porque eu vi três episódios, a pauta. Porque o Leózio, ele morou na Austrália. Então ele entende o inglês da Austrália sem legendas. Eu preciso de legenda. E no arquivo que você mandou no Telegram, não tem legenda. É, não, é tudo sem legenda mesmo. Então, eu peguei pra assistir em casa, que em casa tem o arquivo que eu pego, em casa tem legenda, entendeu? Pra dar essa valorizada no tio aqui, que eu sou um senhor. Valorizou ai, ai. Menino, Kelly Clarkson aí, né, perdeu o ex-marido. E minha Jennifer amiga. Hudson vai substituir a Kelly Clarkson nas gravações de alguns episódios da temporada 29 de The Voice, né, que a Kelly uh-huh. Pra ser coach. Achei que ia substituir o marido dela. Não. E a Jennifer Hudson vai substituir a Kelly Clarkson por 2 episódios, né? Perfeito. E dizem, né? Tanto que anunciaram a volta do programa da Kelly Clarkson pra setembro, mas não deram data. Porque a gente não sabe como vai ser, né? Então. Mas, gente, assim, ela vai ficar nesse. Assim, cada um tem seu tempo de luto, né? Mas assim. Pensando que ela odeia o show tem que continuar, ela vai ficar com 6 meses de... Eu acho que é mais por causa das crianças, né? Porque esse marido era um vagabundo, né? Entendi. O marido dela era um vagabundo. Menino, e eu tomei um susto, porque saiu a notícia de que foi mais ou menos isso, porque eu tinha esquecido que Palm Royale vai ter uma segunda temporada, né? E ela vai estrear em novembro. E eu tomei um susto, eu tinha esquecido, obliterado completamente da minha mente. Que Palm Royale é aquela série da... Ai, gente, aquela moça que todo mundo acha engraçada, mas eu não acho ela engraçada. Ah, isso aí tem bastante. Brittany Daniels. Brittany Daniels. Que era do Saturday Night Live, ela. Ah, é Christian. Isso. Christian Milioti. Isso. Christian Wiig, lembrei. Né? É ela. E aí vai ter em novembro. Tinha esquecido dessa série, gente, completamente. Palmer Riley conseguiu a proeza de ser a única série que imita Desperate Housewives que você não seguiu vendo. Eu vi toda, né, menino? Você viu? Ah, então não conseguiu a proeza. Eu vi toda. Eu vi até o final. Então você que financiou Christian Wiig. Eu tinha esquecido, amigo. Eu achei que tinha sido cancelado. menino, Departamento Q aí foi renovada pela Netflix pra segunda temporada. Por quê? Né? Ah, amigo, tirando a gente, aparentemente todo mundo gostou dessa série. Ah, não é possível isso, Sassi. Eu ouvi falar muito drogada. Bem nessa delícia. A nova delícia. Eu também. Do nada. Quem também ganhou data de estreia, menino, foi a terceira temporada de Diplomata, né? A Diplomata aí, série da Carrie Russell. Série da Diplo, né? Da Diplo volta em 16 de outubro, com temporada completa aí, com Comandante Dúbio, com Alison Janney, né? Lembro, 16 episódios. Não, menina, foi só 6 a segunda temporada. Graças a Deus, né? Foi só 6, essa vai ser 8. Né? Eu tô aplaudindo muito qualquer série que faça temporada de 6 episódios. Mas aí, amigo, tem a série que Zanon indicou pra gente, que são só 3 de 1h30. Né? Puta merda, aí são 6. Aí é complicated. E a sensação térmica de 5 horas, né? Uhum. Nossa, nunca demorou tanto um episódio piloto pra passar na minha vida. Viada, eu vi no 1.5 e eu demorei 5 anos. Menino, eu avancei tanto esse piloto, tanto pra conseguir chegar no final dele. E nada acontecia, feijoada. Né? Eu baixei, né? Ai, ai. E a última notícia pra gente ir pra amenidade é que Mandy Moore está empregada. Né? Amo, Adil. Amo. Mandy Moore está empregada. Vai fazer a nova série do criador de This Is Us, né? A nova série do criador de Paradise. This Is Us. Paradise, é. Além de Paradise, né? Ele empregando todo mundo de This Is Us, né? Eu amo muito. Uhum. Exatamente. Ela vai ser a protagonista do drama que vai ter como plano de fundo a NFL, tá? Puta a NFL merda. Aí. Já achei chato, hein? Porra. Porra, tanta coisa fazendo para a NFL. Preferia sair do Jack Nancia. Preferia que ela fosse pra Paradise. E além de Mandy Moore, a gente vai ter no elenco também o William H. Macy, né? E Christopher Meloni aí, o Stabler, né? Da franquia Law & Order. Não sei aí os... A Mandy Moore vai ser filha do William H. Macy, né? Que é ele o vai dono fazer do outro game. Bêbado? Provavelmente. Né? Dizem que o nome, por enquanto, da série vai se chamar 17 Sundays. Seven Heaven. 17 domingos, né? Vai passar só no domingo a série. É isso. Ou são Sundays de sorvete, né? Eles vão comer 17 Sundays. O sorvete perdeu o sentido. Ah, eu queria comer 17 Sundays. Eu amo. Saudades. Mas é isso, mas Leózio tem uma notícia, né? Conta pra Amigos. Gente, Leózio. Me embrenhei no nível das pessoas dodói das teorias de fã. E aí, contrariando as bichas que sempre falaram que Heartstopper era fora da realidade, porque um padrão como o Nick Nelson jamais pegaria, né, um menino supostamente feio como Charlie, tivemos aí a grande revelação de que o cantor Conan Gray, não sei se vocês tiveram o prazer de ver essa ideia pessoa. Eu fiquei sabendo desse rolê, já sei. Põe aí, põe a foto pra vocês reagirem, porque ele é, assim, um deleite visual, só que não. Conan Gray, supostamente, né, allegedly, lançou um álbum agora, falaram que é muito bom, não ouvi, mas minha filha ouviu, e seria, né, segundo as teorias de fãs, inteiro sobre seu relacionamento com Kit Kono. Gente! É. E aí pegaram as evidências, né, vou pegando as evidências, amarrando as crescentes. Isso. Então eu vou falar pra vocês quais são as evidências que tem no álbum. Tá. O nome do álbum é Wishbone, né? E aí Conan falou que o processo de escrita foi uma jornada de redescobertas, com letras que referem experiências, infância, amores e ternos dolorosos. Aí o povo começou a fazer análise semiótica, né? Do subtexto aí das músicas. Uhum. Aí diz que a primeira música do álbum chama Actor. e fala sobre um relacionamento secreto que Conan teve com o ator. Ah, vocês estão vendo Conan aí, lindíssimo, né? Bem Ezra Miller. Nossa, uau. Aí tem outra música que chama Connell, que é o nome daquele personagem do Norman Peeples, né? Que era o Paul Mescal. Que também, segundo as pessoas, é um personagem que Kit se identifica muito. E que aí diz que no lyric video da música, ele vai falando Connell, Connell, Connell, Con. E aí vem a reticência. Aí também tem uma música chamada Romeo, que foi o papel de Kit Connell na Broadway, com o Rachel Zegler. Depois tem outra letra aqui que ele fala de Elton John e jaqueta marrom, jaqueta amarela. E aqui de quando foi o Little jaqueta Kid amarela. E Elton John, né? Foi. E usamos jaqueta marrom. Então assim. Aí tem uma letra que ele fala aqui também. Eu sou de Texas, você das ruas de Londres. Aí fala assim, o único ator de Londres, Kit Connell. É bem feminina, né? Então, ele me lembra aquela. É, como é que era? Edwidge e The Nine Inch, sabe, do musical? Não. Parece mesmo aquele personagem. É bem feminina. E aí, com todas essas evidências, né? O povo comentou: meu Deus, é a Taylor Swift de cueca. Eu vi no. Como eu sou jovem, eu vi no TikTok, viralizou uma trecho de uma música que ele fala que. Ele sempre se apaixonou pelos caras maus porque ele sabe que ele vai se decepcionar e aí por isso que não tinha nenhuma surpresa no relacionamento. Falei, nossa, bacana. Uau! Né? Caramba! Tudo, muito, graças, né? A Deus, nada disso faz sentido, né? Que lacra. Lacre cis, né? As pessoas são dodói mesmo. Mas aí eu penso, se Kit Connell pegou esse menino, a gente tem chance. Mas olha só, do nada, viado, amigo. Até assim, respeito. Kit Connell é viado? Ele é no mínimo bi, né? Ele fala que é bi. Tá bom, igual o Jesus no BBB24. Amigo, assim, em relação ao Kit Connell, deixo pra vocês, que acho muito teen pra mim. Mas a gente já tem 40 anos, Kit Connell. Que 40 anos? Tem o quê? 21, 22? E é muito kid pra você. Ah, eu acho kid demais, gente. Pra mim é. Ah, ele sempre lança essa. Kit Connell já tem a pele mais ferrada que a nossa, gente. Ah, mas também ele é britânico, né? E tem esse. É, aí. Ver, né? O único ator de Londres, né? Bad Jeans. Ele vai na série nova do Harry Potter e vai fazer todos os papéis, né? Todos os Weasley, né? Uhum. Ai, ai. Eu não acho que ele é viado, tá, gente? Então, eu acho que ele fingiu, né? Mas tudo bem. É, eu também acho. O povo você acha que ele não quis passar pelo que Michael Cimino passou e fingiu que era bi? Aham. Eu acho que ele fingiu social. Muito, né? Michael Cimino, aliás, que tá na sua melhor forma atualmente. Nossa, fazendo Monange, né? Com Taylor Zaca Pérez e o outro deu aí. O um feio. Sabor. Feio tem o rabo, para de ser louco. Gente, até o Taylor Zaca Pérez é feio, mas é gostoso. É. Michael Cimino está um sabor. Carinha amassada. Podiam gravar, né? Os três. Sim, pelo amor de Deus. Com Juninho, né? 18 mais. Uhum. Imagina, os três, Juninho e Brittany Daniels, pra dar uma levantada em Juninho. E a irmã gêmea de Brittany Daniels. Sim. Que gerou o bebê. Não vamos fazer. E Maia é massa fera, né? Também. Grávida. Com útero, né? Engravidando, fazendo roleta russa de quem ela engravidar. Depois todo mundo quer saber que existe, né? Você sabe que existe essa roleta russa de gravidez, né? Não, sabia. Infelizmente sei. Existe, e acho que aconteceu, né? E era uma menina nova, eu acho que uns 17, 18 anos, negócio assim. Quando não é, né, amiga? Foi sentando um de cada vez e aí. Mas quando é uma menina nova, eu até entendo, porque a adolescente é burra, tem... Né? É, entendeu? É burra. Mas é, gente, a gente adolescente é burro. A gente pois já foi burro. Agora, o pior é quando é velho. Gente, mulher velha, 30 anos, querendo fazer... Ai, nossa. Fazer aí, arte, né? Fazer arte, é. Ser menininha agora, ser moleca. Você chama a Dona Vilma de velha? Velha sonsa. Que ódio, Leonardo. Ninguém merece. Mas foi isso, viu, gente? Eu exposei de Kit Connell, né? Pegando o menino Connell. Amo. Conan o Bárbaro. Quem quiser que acredite, né, nessa fic. Uhum. Pois é. Graças e já que tá no da música, tem que anunciar que saiu o single, né, de Cookies and Cream. Sim, ah, verdade. Maravilhoso. Muito bonzinho. Eu adorei. Gostosinho como eles. Sim. Ah, é um single querido. E saiu o clipe de Serenas, né? Nem me esforcei. Prefiro o clipe Fundo de Quintal das Sereias. Eu também. Saiu os clipes de Serenas. O clipe das Sereias é muito Fundo de Quintal. R$3. É muito. Eu filmando aqui em casa com o seu amigo. Foi feito na Dia TV, certeza. Sim. Absolutamente foi. Mas aí é aquilo, né? Enquanto essas três bandas são assim, Tree, Quincy e SNZ4. Eu vi um menino no TikTok, né, falando aí dos projetos, aí falou que, tipo, os únicos que não ainda pensaram na vida, né, falaram que... Ele falou que o Season 4 já gravou alguma coisa, mas que ainda não revelou a data do lançamento, né? Mas que as Frequency só estão muito ativas na rede social, mas é isso. Porque a única desculpa... Já, tá? É o quê? Ah, é, né? É tá sempre cansativo. Só meme, essas mulheres. É, a Frequency já tá cansativa na rede social já. É porque a única desculpa para as Frequency ficarem nessa gracinha é se elas chegassem com o álbum inteiro, né? Show. Que não vai ser, né? Bagulho. Pois é. Gente, pega o hype que você ganhou, que acabou agora, e já lança o cacete na música. Pois é, não, fora que o programa já tá gravado há um ano, né, gente? Pelo amor de Deus. Exato. Vai trabalhar, não, filha. Teve muito tempo. É verdade, nem desculpa. Aquilo, o N, ele tá mamando aquele menino do das Serenas. Serenas. E é isso aí. Ah, é. O N, ele tava pegando o menino lá. Acho que ela não tá... Aquele menino é a nova Alison, né? Não tá deixando a menina trabalhar. É a nossa Yoko Ono moderna. Eu amo. Amo que amo. Ai. Só das... E aí tá outra menina lá do Sweet Seduction, né? Aquela... Aqui a Alison falava que era a irmãzinha dela mais nova, não sei o quê. Agora só vive fazendo cover de K-pop de Demon Hunters, que ela quer fazer o live action do filme. Ah, a mais magrinha, né? É. Falar, garota, nem coreana CS, respeita, né? Nem coreana CS, mano. A escola, os caras de Johansson, de atuação. É isso, se a Giovanna Antonelli pode ser japonesa. Olha aí. Pede chinês, é real. O que a Giovanna Antonelli não foi, né? Ah, isso, a Giovanna Antonelli é a nossa Scarlett Johansson, né? É. Ela é, exatamente. Ela foi... Árabe. É, não lembro. Ah, não, era marroquina. Foi marroquina, ela foi... Indiana. Indiana, chinesa. Indiana não foi, foi Juliana Pai. O plot que Dani Suzuki era pra ser a protagonista e substituíram por Giovanna Antonelli. E Dani Suzuki tem um ranço até hoje, né, de Giovanna Antonelli por causa disso, né? Coitada de Dani Suzuki, era só revés na vida. Ela... Tomaram o microfone da mão dela quando ela tava começando. Não, mas não é a Dani Suzuki, não. Não é, não? Não, é outra. É a Tominaga. Ah, era a Jelly Cat, né? É. Era a Tominaga. Verdade, era a Jelly Cat. Ah, desculpa aí, Dani Suzuki. Tô botando falhas na sua carreira inexistente. Xenofóbico da sua parte, achei. A nossa Jacan. Eu estava querendo dizer que ela estava sofrendo xenofobia, eu não estava praticando com ela. Apesar de ter confundido ela com outra oriental. Nossa Jacan. Eu já ia falar aqui que eu até caí, porque quem tirou o microfone foi Giovanna Tominaga, né? Ai, eu amo. É Antonelli. Então, a Dani Suzuki foi escalada pro elenco de Sonatina Live Action, né? Ainda olha não, aí, não a começou própria a gravar. É. Dani Suzuki é a nossa Britney Daniels PR. A gente vai gravar lá na Dia TV. Que ótimo. Trilha sonora vai ser das sereias. Sereias e Twinkies. Isso aí. Ai, ai. Eu amo. Ai, vamos começar nossas pautinhas, então, da semana? Vamos, que eu vi. Vamos começar com a nossa pautinha da semana. Vamos começar, então, com Pecados Inconfessáveis, Leonardo, pra gente entregar. Vamos. Pra gente entregar tudo que acontece, né? Eu não vou lembrar em que ponto a gente parou de contar. A gente viu até o episódio 14. Né? Já tinha sido 18 sequestros. Cláudio já tinha sido resgatado. Uhum. Sim. E voltou a infernizar a vida do Brasil inteiro. Isso. E Helena e Fê estavam morando de favor com seu peruca e Dora. Seu peruca e Dora, exatamente. E seu peruca, né, pra relembrar, é o pai de Fê, mas Fê não sabe. E ele é senador, alguma coisa, ele tem que esconder o seu relacionamento com Dora, porque ele é bi, né? Pega mulher trans e mulher... Exato, Dora é uma mulher trans belíssima. Maravilhosa, Dora, nossa. É o melhor personagem, Dora. E a gente chegou a falar do sequestro de Demi e como é o nome do menino, gente? Do Cláudio? Não, o bonito. Ivan. Ivan. Falando. Que Demi e Ivan foram levados por médico, né? Isso. E aí ela entrou numa pira que ela falou, eu vou pegar essa mulher pra mim, eu vou pegar Ivan pra mim. Ficou muito determinada a pegar ele e falar, você não tem a conexão que a gente tem com a Helena. E aí ela... Teve todo o plot, né, da ex de Ivan aparecer com o filho, não sei o que e tal. Exato, e filho aí... não é filho. Mas exato. O filho é de... Não, o filho não é de Ivan. Não é, é filho do coração. Não, é filho do coração. Ele achava que era filho dele. É, não. Mas a gente cria no filho dos outros ainda, olha. É filho do coração. Aí é e que... aí tem a icônica cena, né, que depois que Ivan mete em Demi, a Helena vai lá perguntar um negócio, aí ele fala assim, não se mete, Lívia. Aí ela diz, você me meteu ontem. Você que me meteu. Você que me meteu. Eu amo, né? Um grande mucíssimo. Mas aí a gente tá nesse ponto da história que, tipo, muita coisa já aconteceu. Cláudio já foi liberado, tá realizando outra pessoa. Cláudio descobriu que foi a cafetina que roubou os vídeos dele, né? Uhum. Ele vai lá. Por causa do filho, né? Que ele comia o filho dela. Ariel, né? Grande Ariel. Sim. Que Ariel, você Ariel eu te amo, Cláudio, fica comigo. Ele, aham, vou ficar assim. Ficou filmando ele, chantageando o garoto. Mas depois Cláudio falou, né, que Ariel foi o único homem que ele amou, né? Falou assim. Mas que eles não podiam ficar juntos. Bichinho. O único homem que ele mamou, né? É. A H mamou. Não, o único que ele mamou tá de sacanagem, né? É, não foi, não. Mas e tem aí... uma cena dele dando pra Ariel bem gostoso. Opa. Sim. Aí é quando Ariel fala, te amo. Né, jogou o leite dentro e declarou amor. Jogou, ah, nessa né? hora todo mundo ama, né? Que? Uhum, deu a jatada lá. E aí Cláudio falou, opa, alto lá, veja lá como fala sua sirigaita. Não, é interessante dizer que enquanto Cafetina tá nessa batalha com Cláudio, o filho de Cláudio, né, que eu esqueci o nome do querido também. Otávio. Tá lá se esfregando na Cafetina, tal qual o Juninho nos homens, tudo pra ver se sobe, né? E aí ele fala, não consigo, toda vez tem uma pressão muito grande. Ela, ai, tudo bem, fica aqui só curtindo meu carinho. Fica lá alisando o homem, assim, é uma cena terrível. Lá no salame, moço. Só na cara do miojo. Só o Juninho. só macarrão miojo, desesperadamente. Mas aí não tem como a gente adiar mais, né, Sácio, o momento. É, não, aí Cláudio vai e confronta a Cafetina, bota uma arma na cara de Cafetina, fala assim, me dá meus filmes. E aí a filha de Cafetina bota uma arma na cabeça de Cláudio e fala, sai daqui, seu vagabundo. Ah, é, porque surge essa personagem nova também, né, que é Rimena. Rimena, né? Cafetina, irmã de Ariel. Mas tá funcionando dos esquemas de mamãe. Uhum. Né? Ah, essa Cafetina sabe dos esquemas todos. Sabe. A Rimena sabe que mamãe tá... Amor livre, né, entre a família. Sim. É isso. Aí, menino, Cláudio falece, né? E agora falece de verdade. Não, calma. Não é assim que você contou a notícia dessa. Gente. Eu quis Cláudio... tirar o band-aid. Não, o Cláudio tá lá na frente do computador, Mandy, olhando sua pastinha de homens, né? De piroca, um por um. Isso, aí ela vai vendo, ai, esse aqui, que saudade, não sei o que, para no de Ariel. Aí fala assim, é, gato, você me proporcionou muitas alegrias, mas tá na hora da vingança, que ele vai espalhar o vídeo de Ariel, né? Finalmente. Que foda-se, né? Que Ariel já tá morto há anos. Quem tá se botando com isso? Eu não entendi qual era o grande problema. É, seria pra atacar a Cafetina. É, mas gente, o morto, né? Né? Aí Cláudio se levanta assim, pra dar uma mijadinha, e quando ele volta, os vídeos estão tudo sumindo, assim, tá? Tipo, como se alguém tivesse deletado. Delete. E aí tá aquela barrinha assim, deletando, e ele, não, meus vídeos. Você, João. Aí, menina, quando ele senta nessa cadeira, alguém chega por trás e passa a faca na garganta de Cláudio. Cláudio morreu assim. E é uma cena gráfica, com sangue jogando. Degolade. É isso. E aí, essa série é uma série que ela quer criar essa tensão, né? Então, Helena sai de onde tá, Cafetina sai de onde tá, Ivan sai de onde tá, pra criar todos os suspeitos, né? Uhum. De quem matou Cláudio, que é o grande mistério dos quatro episódios finais. É. Que perdeu um pouco da graça, porque sem Cláudio, né? Pra quê? É, porque aí foi só a revelação, né? De que Fê é filho de seu peruca, né? Ah, mas foi tão bonito. Tudo com seu peruca foi muito bonitinho, um fofo, ele adora. Sim, eles foram muito queridos, muito queridos. Mas é importante dizer, né, pra Bindi e pro mundo, que depois que Cláudio perece, Otávio manda ver com tudo na Cafetina. Exato, o pai morreu, a piroca subiu. Plau. E aí ele fala assim, ah, não sei o que mudou, mas tô aqui, pá, pá, pá. E ela, você tá assim porque seu pai não está mais entre nós. E ainda aí... transa na cama do pai. É, não, e aí ele leva outra mulherzinha pra lá, promotora, delegada, sei lá o quê, que ele começa a dar em cima também. Leva a mulher pro quarto de Cláudio e fica transando, olhando pra foto de Cláudio. No e fica fazendo carinho de quem tá gostando demais da foto de Cláudio. Gente, mas olha só, o problema de ereção do menino era traumas paternos. Cláudio amou, gozou. Né? Entendi. E o menino entrega tudo nessas últimas cenas. Porque é, tá assim, bunda. Bunda, tríceps estourando, né? Um negócio assim. Uhum. E aí fica aquela coisa, ah, será que foi Ivan, será que foi Helena? Demi puta, né? Porque papai morreu. E aí, mulher de Ivan, né? Mãe do filho dele, que não é dele, fala assim, me use, me usa, me abusa. Ah, e Helena foi presa, né? Helena foi presa pelo assassinato de Cláudio. Exato, sem provas também, mas foda-se, né? Tinha convicções. Ah, tinha convicções, exato. E aí a mulher de Ivan fala, me usa como seu álibi, fala que você tava comigo, e eu penso assim, assim, tipo, quem vai ligar, quem é você? E aí fica essa coisa, daí me investigando, né? Ah, acho que foi Ivan, acho que foi Helene, não sei o quê, mas, né, foda-se também. E aí a gente, mas você tem essa revelação? E Ivan e Demi invadiram a casa de Cafetina e roubaram os vídeos. Sim. Roubaram os vídeos. Tiraram pra polícia. Entregaram pra polícia os vídeos, tudo. Não, você não sabe aí... isso. Não... Gente, mas por quê? Porque tinha que acabar esse reinado de terror, né, amigo? Não, você não sabe o que Demi faz também. Demi manda um SMS anônimo. Para a mulher do promotor voador que foi assassinado no início da série. Assassinado por si mesmo, né? Que deu exato. Mandou uma mensagem dizendo assim: seu marido fez isso por causa da Cafetina que armou pra fazer o negócio e fez os vídeos tudo vazarem. Aí ela, essa mulher avulsa, que não apareceu na série, fala: ah, é? Sai correndo atrás de Cafetina com a arma na mão, acaba acertando o Rimena e mata a filha da mulher sem querer, querendo. Meu e aí Demi fica assim, não acredito que provoquei a morte de Rimena sem saber. Matou Rimena, deu um tiro no braço de Ivan e um tiro em Cafetina. E matou Cafetina? Não. Não, o Cafetina escapou com vida. Escapou com vida. A sua pena é viver sem seus dois filhos. Vixe. E tem uma homenagem final, né? Tem uma homenagem à Beleza Fatal nessa série. Por quê? Que aí, posso falar a revelação, Sassi? Claro. Quando a gente vai descobrir quem matou Cláudio, a gente tá, a Cafetina tá na prisão, né? Comendo pão que o diabo amassou. E aí Helena chega pra visitar ela. Ah, deixa eu falar só uma coisa. No final do episódio 17... Não, no final do episódio 16, a gente vê uma figura toda de roupa preta queimando as coisas da noite que Cláudio morreu. E aí, quando a câmera vai abrindo, Ivan. Aí você fala, meu Deus! Ivan matou Cláudio. Oi, Ivan. E aí, vale, ó. A Helena chega pra visitar a Cafetina e fala assim, ai, amiga, quanta coisa nós passamos nessa vida, né? Mas, ó, queria te oferecer uma tranquilidade. porque você passou por tanta coisa pra ir contra Cláudio e tal. E Cláudio sofreu na minha mão porque eu matei ele. Nananana. Que isso? E aí mostra Helena indo lá matar Cláudio, fugindo das câmeras, tudo. E é uma cena super confusa, sabe? Eu não sei se você achou, mas porque assim, eles mostram tudo de uma vez, então dá pra mim, tá? A primeira impressão que eu tive foi que Helena e Ivan mataram Cláudio juntas. Mas na verdade foi só que Helena matou Cláudio e Ivan queimou as provas pra ajudar ela, pra encobrir. Sim, porque ela encontrou ele no posto, ela falou, isso. O que aconteceu? Só que aí eles usam a mesma roupinha daí. Foi, aí ele seguiu ela, aí quando viu, ela tava tirando as facas, as coisas, tudo de... Ah, não gostei não. Não, foi bem esquisito. Ah, bem, não gostei, bem tosco. Que... Bem juninho, bem pau mole. Bem pau mole. E aí, você acha que isso é o último episódio? Esse é o penúltimo. Penúltimo. Último episódio a gente vê só a Helena e Ivan transando mais que, tipo, nascer. Ah, que não aconteceu nunca na série, pois né? É que tava faltando. Pois é. Tá, os finais felizes, transition de todo mundo. Acontece nada, tem um negócio ali com o Fer, com o seu peruca e tal. Aí no final, Helena e Ivan estão na casa nova deles, que eles vão transar horrores. E fala assim... Mudar pra Los Angeles. Isso. E fala assim, espero que ninguém esteja nos filmando, ha, ha, ha, ha. Aí a última cena, eles transando e alguém vendo na câmera. Sim. Ah. Olha. Totalmente desnele. Vem aí a segunda temporada. E Fer, se recuperou do seu vício? Sim, de... foi morar com uma mãe em Los Angeles, uhum. Né? Mas aceitou papai. Ficou com a cracudinha, né? Ficou com a cracudinha. É um tinha um grande de grafim dele. O final é o grande comercial de margarina, porque é Ivan, Helena, Fer, o filho de Ivan, todos eles tirando foto, brincando. Agora você vê, né, uma série que é uma putaria do início ao fim, o final é um... Não, e tem outro plot maravilhoso, que eu não sei se a gente falou no episódio passado, que a chantagem que Cláudio tinha em cima de Helena... É porque Fer matou a primeira esposa de Cláudio com a bicicleta, né? Atropelou ela com uma bicicleta. Enquanto ela agredia a Helena, ele foi lá de bicicletinha e atropelou ela. E aí vai desenvolvendo isso, aí a Helena chega pra Fer e fala assim... Filho, você não precisa carregar essa culpa de ter matado Lucia, eu acho, não, da mulher. Aí ele, por que não, mamãe? Ela, porque eu que matei Lucia, gente, você não fez nada. Mas era mentira dela, tinha sido Fermeiro. Ah, tá. Uhum. Eu acho que já que a Helena era uma grande filha da puta, eles podiam ter feito melhor essa virada pra ela realmente ter sido uma filha da puta o tempo inteiro, sabe? Acho que teria sido mais interessante. E ela ainda vendeu a empresa, né, pra Demi e Brocha, né? Ah, e conseguiu milhões, né? Olha. Eu ia fazer essa pergunta, mas você até já... Brocha não. Ex-brocha. Ex-brocha. A solução foi matar papai. Eu ia fazer essa pergunta, mas você já respondeu, que sobre essa transição de Helena, assim, porque ela não parecia ser uma filha da puta no início da série. Uhum. E aí, de repente, agora ela é uma outra filha da puta, tipo, assassina de bebês. É, tipo, foi obrigada por Cláudio, né? Pelas circunstâncias. É, então, mas ela já tinha uma vida com o Cláudio, e aí, tipo, ela era boazinha ainda, e aí. Exato, ela só no fim chegou ao limite, entendeu? Entendi. E a foda-lança com o Ivan deu coragem, né, pra ela ir atrás do sonho de matar a Cláudia. Entendi. Eu amo que tudo se resolve com sexo nessa série. Amo. Queria que a vida fosse assim. Queria que fosse assim na vida também. Pois é. Nossa, e Ivan tem uma cena linda com Cafetina, né? Sabe que ele chega pra ela e fala, você é como uma mãe pra mim, eu gosto muito de você. É, ele vai visitar lá na cadeia. Eu, né, amo a minha avó, que saudade da minha avó. Sim, ele vai visitar lá na cadeia. Ai, que e ela fala, você vai continuar sendo o filho que eu não tenho mais. Olha. Olha, eu espero que tenha uma segunda temporada que eu não vou ver, mas eu quero que vocês vejam, por favor. Pra trazer aqui pra gente, porque, ó, saborzinho. É, o material corporal. Eu acho realmente esses episódios, e nem é porque eu acho até antes um pouco do Cláudio morrer, ele já tava meio sem função. Eu acho que esses últimos episódios deram aquela sambada ali que eu não tinha sentido até então na série, mas mesmo assim ainda vale muito a pena, muito conteúdo, né? Muita crocância. diálogos incríveis. Sim. É muito divertida. Acho que ela promete ali um entretenimento e ela entrega esse entretenimento. É isso. Eu gosto disso. Série honesta. Promete. Ela entrega. Ela entrega. Entrega bastante. Muito obrigado, amigos. Eu amei muito. É isso. Mas vamos falar então de realidade agora? Né? Realidade. Vamos falar de realidade. Porque o Prime Video liberou aí o documentário em 3 partes, né? Da Mulher da Casa Abandonada. Né? E muita gente se frustrou com esse documentário. E eu vou trazer a minha visão de quem não consumiu o podcast. Eu só vi o documentário. E pra mim, falei até com a Amanda ontem, quando a gente tava voltando pra casa, que pra mim ficou faltando coisa. Eu não consegui absorver a história como um todo, porque eu senti de que eles partem do pressuposto que quem vai assistir o documentário ouviu o podcast necessariamente. Eu não tinha essa expectativa. Eu achava que o documentário ia contar exatamente o que tá no podcast. Eu também, achei que fosse isso. Incluir uma coisa ali, outra, de informação nova que talvez Chico Feliz tenha tirado do cu, mas não entregou, gente. Tipo assim, é totalmente uma visão da mulher que foi escravizada, né? Porque o plot é esse, né, gente? O plot da Mulher da Casa Abandonada é que essa mulher, que é a Margarida Bonetti, é uma mulher que viveu ali nessa casa durante muitos anos, a família é muito rica, etc, etc. Mas o momento da vida dela foi para os Estados Unidos e levou uma das empregadas da casa dela com ela. E depois de alguns anos, essa mulher ela foi denunciada, ela e o marido, nos Estados Unidos ainda, que mantinha uma pessoa na casa delas em condições análogas à escravidão. E ela voltou para o Brasil e ficou foragida nos Estados Unidos durante muito tempo, na lista do FBI, etc. Mas essa é a informação nova que você está me dando, viu, Francisco? Que eu não sabia que era foragida. Olha aí, ela fala isso. Ela fala isso para ele. Ela fala isso na cara, na careta não, né? Que é no telefone. Velha filha da puta, né? E aí, assim, todo o podcast é voltado para contar essa história e como o Chico Feliz chegou nessa informação e a versão da Margarida Bonetti para os fatos, que é completamente fora da realidade. Da casinha. A mulher é completamente maluca. E o documentário do Prime, ele vai falar a versão da mulher que foi escravizada. Então, é legal porque porque deu voz a ela, talvez, uma oportunidade dela contar o que aconteceu, né, com as próprias palavras. Porque ela não fala no podcast, né? Ela não quis falar. Sim, na época. Exato. Então, e aí a gente fica sabendo um pouco de como foi até o julgamento mesmo lá do marido lá da Margarida. E, enfim, mas é tudo muito pincelado, eu achei, pelo menos. O foco é ela contando como foi viver nessa casa nos Estados Unidos, que é uma grande descrição de tortura sem fim, eu sinceramente achei desnecessário. Uhum. Eu tenho a mesma opinião que você, porque eu acho que é o que eu tinha até passado a conversar com vocês. A história é a mulher da casa abandonada, e eu quero saber, assim, não que eu quero saber a história dessa velha filha da puta, mas, assim, é um episódio contando por cima, mais ou menos, uma invasão desnecessária na casa da mulher, e aí 2 episódios focados na mulher que sofreu tudo que sofreu na mão dessa filha da puta. Não era mais fácil você pegar, tipo, fazer alguma coisa, um subtítulo, o que for, e me explicar o que era aquela história, porque pra mim não era a história da mulher da casa. Uhum. Era outra história. É que eu acho que, assim, o podcast, apesar de a gente já ter falado aqui algumas vezes, o Chico Felipe, ele tem esse world building, né? Que ele vai muito aos pouquinhos e faz um suspense aqui e tal. Eu acho que no caso da Mulher da Casa Abandonada, ele acertou, apesar dele demorar a chegar nesse ponto da Hilda, do que aconteceu, porque é aquilo, é uma figura que os vizinhos não entendem, numa casa que não tem mais porque tá ali, num bairro nobre, todo carcomido aos pandarecos, né? Como ele fala. Sim. E aí ela parece com a cara toda branca, ela fica falando de árvore, de não sei. Então, assim, é um negócio legal de você não entender o que tá acontecendo até você, né, descobrir por que que ela é tão terrível. E aí, essa série, assim, pra mim que ouvi o podcast, foi bom, porque não teve enrolação, né? Falei, ah, vou ver tudo de novo. Não, não teve. E é um complemento da história que você já te sabia, né? Exato, mas aí eu pensei, porra, mas pra quem for ver pela primeira vez como o Sassi viu sem ter ouvido, não, não tem mistério sobre a mulher da casa. Ele chega e fala, ah, essa mulher vive aqui, não sei o que, a casa é assim, e ela escraviza uma pessoa. Moving on, sabe? Tipo, achei que eles tiraram o mérito da graça da história, do que era o mistério da mulher da casa abandonada, pra mostrar o lado da Hilda, que beleza, super importante. Eu acho que eles devem muito ter se baseado nisso, tipo, a Hilda aceitou falar, vamos aproveitar ela o melhor que a gente pode. Mas eles perderam ponto da história da Margarida Monetti. Sim. É porque é o que a Amanda falou, eles ficam focando muito no que ela sofreu de tortura, mas eu acho assim, não precisa fazer dois episódios falando disso. Me contam em um episódio o que foi e passa pra frente. Aí no final eles começam assim, e no final em 5 minutos você fala, ah, e a mulher voltou pro Brasil, se escondeu na casa de um cara, que ele foi pra cidade do cara. E aí, se voltou depois pra casa dela, depois... É que eu até acho que poderia ter tido tudo que teve da Hilda se fosse um pouquinho maior a série. Demorasse um pouquinho mais ali na parte da Margarida. E no final dela... Porque, assim, é isso, né? O Chico tinha entrevista longa com a Margarida e com os vizinhos e tal em áudio. Eles teriam que ter uma forma de transpor isso pro audiovisual. E aí eu acho que talvez eles não quisessem, sabe? Tipo, não vamos aproveitar tudo. Não sei, porque... Pra mim, o mérito da história era isso. Tipo, era ver essa mulher totalmente delusional, falando que, ai, não fizemos nada de errado, aquele René burro não quis legalizar ela, foi o único erro. Ah, ela vivia num porão maravilhoso só pra ela, um basement. O contraponto é legal, tipo, ela falando do basement, porque eu lembro que a gente já se irritou com a Margarida no original. E ver a Hilda falando que, ai, né, tinha uma cama... que eu tinha que desencostar da parede, porque a parede era úmida, a cama era pontuda, eu tinha que botar jornal. É muito triste, mas eu acho que era um contraponto interessante para aquela entrevista. Só que eles também não usam a entrevista toda, assim, usam muito pouco. Porque, gente, a entrevista em si, ela é de indignar, assim, níveis estratosféricos, porque a mulher não fala coisa com coisa, a Margarida. Eu acho que quem viu o documentário e ficou mais interessado pelo podcast, deve ir atrás pelo menos dos últimos episódios para ver a entrevista da Margarida. Porque é isso que o Léo falou, eu acho que esse contraponto não foi feito e era muito necessário para você para entender que o quanto a Margarida acha, até hoje, nada de errado. Que foi tudo maravilhoso, que ela tratou como se fosse da família, aquela velha história, né? Que era uma amiga pra ela, e não sei o quê. E isso ficou meio... A história da casa também toda, que ele conta no podcast, que a casa tá dividida entre não sei quantas pessoas da família, que ela já tinha ido a leilão, que não sei o quê. É um negócio super interessante de acompanhar. E não tem nada disso nesse documentário. É, porque ele vai contando aos poucos e você vai descobrindo junto com ele, assim, durante a narração, todo o mistério dessa mulher, dessa casa abandonada, porque que ela vive lá, e aí cada hora você vai se chocando mais. No documentário, como você falou, eles jogam tudo de uma vez, e aí fica dois episódios contando a tortura da mulher. E aí os vizinhos lá, ai meu Deus, eu podia proteger, mas não protegi ali. Vocês não estavam a fim de proteger ninguém. Olha, se vocês fizessem alguma coisa, vocês faziam, né? Eu não entendi esse plot, porque era tipo assim, a gente via que ela tava lá toda fodida, toda estragada, andando mancando, e trabalhava de dia, trabalhava de noite, trabalhava de madrugada, a gente não sabia o que fazer. Mas ela não queria falar, não tinha o que fazer, oi? Ela nem falava inglês, viado. Nossa. É aquilo lá, né, gente? Ela nem fala inglês até hoje, né, viado? Amigo, aí eu já não sei, porque ela falou basement, que... Eu achei um pouco que a velha não fala inglês até hoje. Porque assim, porque ela continua morando lá, né? Exato. Mas aquilo, assim, né? São pessoas brancas vendo a pessoa preta se fudendo e não ia fazer nada porque não era com elas, né? Exatamente. Se fosse uma mulher branca, com certeza estaria ajudando. Ah, filha, ela tem tido um escarcéu. Ah, farinha pouca é meu pirão primeiro, né, amiga? Pois é. Mas o que eu, pelo menos, não lembro se tinha no podcast, que foi uma informação que eu acho que eles quiseram frisar no documentário, e é uma coisa muito bacana, é que esse caso... abriu uma grande janela, se não uma porta, mas uma grande janela, para que leis fossem alteradas nos Estados Unidos em relação a pessoas escravizadas. Então, tipo, isso... Naquela época tinha presidente, né? Agora? Pois é. Agora pode tudo voltar? Pode, porque tá aí, né? Essa grande lambança que tá estragando os Unidos da América. Mas, naquela época, pelo menos esse caso serviu como base para que leis fossem criadas, para que fossem criadas fiscalizações, etc., que não tinha naquela época. E por isso que o cara, ao ver toda essa movimentação, o cara que cobriu esse caso nos Estados Unidos na época, o brasileiro que cobriu, reconheceu, porque ele por acaso também morava na mesma rua ali da casa abandonada e não sabia que a Margarida Moretti morava ali. E descobriu tudo com o podcast. Então, tipo, isso é uma formação legal. Mas, cara, faltou muito, assim. Eu acho que tinha potencial, muito mais potencial até do que usando outros podcasts, né? O podcast do Ivan, que... Nossa, aquele podcast me irritou de uma forma. Porque, amigo, o cara arrastou 45 episódios, né? Numa história... Que a gente ficava ali ouvindo áudios e áudios dele falando. Tá, ouviu a diferença? Se ligou? dos meninos de Altamira? Caso Evandro. Do Caso Evandro. A Caso Evandro. Nossa, eu desisti, eu não aguentava mais. Pois aí ele foi lá pra Chique Chique Bahia, não lembro de que era o lugar lá. Guaratuba, né? Ele ia pra Guaratuba. Hoje vamos conversar com pessoas na rua pra ver o que elas lembram do caso Evandro. Aí umas entrevistas, eu não lembro, mas a sorveteria dali é muito boa. Mas quem vê o documentário, entende tudo. E o podcast é completamente desnecessário. Se você viu o documentário, você já sabe tudo. Tá tudo lá. Agora, o Chico Felitti não soube fazer. E ele tinha o visual para ajudar ele ainda mais. Então, mas eu acho que ele não... Eu acho que ele não participou tão ativamente na produção. Eu acho que assim, ó, vamos usar esse negócio aqui que você vai participar, mas me parece que ele não ditou muito como seria, não. Então pode estar aí também o mistério de por que foi meia boca. Porque assim, se dependesse do Chico Felitti, também seriam 10 episódios dele ali. Estou aqui comendo um salgado na estação tal, quando recebo uma mensagem. Ele ia fazer a dramatização dos caras cortando a árvore. Ele sai correndo, chega ofegante, suando. Ele se passa tanto, né? Ainda ia deixar um gancho pro caso do Wanderson, pra poder ter outro documentário pra fazer. Do ateliê. E do Fofão da Augusta. Do Fofão da Augusta, da Elke. E aí, ou da coisa dele, não é? Da modelo? É dele também, não é? Da Cati Torres, é. Da Cati Torres é dele. Ah, é dele também, nossa. Ainda tem a daquele... ateliê a gente já falou. Do cara maluco que... Botava os atores tudo pra morar, pra ser empregado dele dentro do ateliê. Pra ficar se chupando na sala do Exato. Olha aí. Pecados inconfessáveis do ateliê. Mas é isso. Verdadeiros pecados inconfessáveis, né? Ouça o podcast. Se você tá interessado no assunto, é melhor. E a série não serve pra nada. Não tá, não. Palavras pesadas, duras. Palavras. Mas é isso, eu acho uma pena. Assim, eu acho uma história que, né, que é muito interessante. E poderia ser mais interessante com esses, né, com esses detalhes novos que eles tinham. Mas assim, eles enfiam também aqui lá. Encontrei fulano que conheceu Margarida morando no fundo de uma casa em Campinas. Nossa, é verdade. Foda-se também essa informação. Né? Ah, ela se fazia muito de coitada, a mulher muito simples. Ah, tá. Não, e quando começou esse plot, eu falei assim, agora eles vão revelar que a mulher se fazia de boazinha, ou então não, que ela era a maior filha da puta, não sei o quê. Não, aparece o cara mostrando que ela morava nesse muquifo, fedia, não sei o quê. Vou falar, mas aí você que também tá deixando esse muquifo chegar nesse jeito, né? O porco ainda não é. Porra, pois cena icônica de Margarida obrigando o Chico a comprar uma máscara pra ela na farmácia, viado. Como é que eu não vi isso? Ai, muito bom. Cadê Luísa Mel indo atrás do gato? Do gato, não, né? Teve, né? Pois é. Mas assim, uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer, que, né, Margarida é uma grande filha da puta, jamais questionaremos isso. Porém, não tinha por que as pessoas entrarem na casa quebrando, fazer o Huawei. Não, é inventando. Aquele Huawei que a polícia fez não tinha a menor necessidade. Não. A polícia e os civis, né? Que eles mostram lá o povo quebrando janela e falando, gente. Culpa da cena. Não, e o circo que fizeram do lado de fora da casa da mulher, gente. Exato. Pra quê? Meu Deus do céu. Eu lembrava que essa mulher tava viva ainda. Pois está. Está viva. E tá morando na casa ainda, né? Tá. Ainda tá morando na casa. É, agora uma coisa que assim, eu não tinha ido atrás da época do que rolou tudo assim. Tinha visto uma reportagem ou outra. Mas ver realmente os detalhes da casa é um negócio muito... Porque é muito aquela casa de filme de terror, uhum, né? Com tudo desmoronando, é muito... Acumuladora total, né? Sim. E pra você ver, ela era acumuladora mesmo, porque até quando ela morava no interior de São Paulo, as pessoas falavam que ela andava na rua catando coisa, catando lixo, levando pra casa. Ela é totozinha, de total, né? Muito, muito. E eu não entendo de onde ela tirou aquela advogada, né? Que cuida dela. Advogada loura lá. Então, o que eles falam? Ela tem um dinheiro. Ela tem dinheiro, sim. Aí ela tem tipo um fundo da família ainda que dá uma sustentada, assim. Tem uns irmãos dela também que não tem muito contato, né? Ficam de longe. Aí a dona Pompom tá cuidando dela lá, né? Não, eu amo aquela cabeleireira falando: ah, não, Margarida jamais teria capacidade de fazer nenhuma dessas atrocidades. Isso aí eu achei o áudio botar advogado e a outra dizendo, nossa, Margarida, pessoa, né? Porra, incrível. Inenarrável, assim. Cabocaricamente sensível. Um amor de pessoa. Uma pessoa, né? Helps. Exatamente. Ai, acima de qualquer suspeita. E ela fala pra Chico, né? Chico, essa Margarida que inventaram é uma personagem. Sim. E o meu marido, meu ex-marido, era um burro. Era um idiota. Aquele burro daquele René. Sim. Sendo que o cara, tipo assim, trabalhou até pra NASA. O cara... Uhum. Mas ele tem cara de Mega Evil, né? Tem. Sim. Não, mas eu amo que ela pinta uma hora como se ela nem conhecesse René direito. Uhum. Aí ele me chamou pra ir pra lá. Né? Aí eu falei, tá bom, só você não fizer nada. E ele aí falou, prendia. Eles vão levar a escrava pra você. Gente, eu acho que assim, você pode tentar fazer inocentinho. Ah, eu não sabia como era o acerto de dinheiro com ele. Até certo ponto. Quando você tranca uma geladeira com cadeado que você não quer a pessoa coma, não tem mais o que falar, né? Porra. Não, quando você coloca uma campainha do lado da sua cama e uma campainha do lado da cama do empregado pra de madrugada você ficar buzinando. Gente, não é possível que ela ache que isso é uma forma digna de tratar uma pessoa, um ser humano. Uhum. Pô, não é possível, cara. E ela aí fala, isso é muito comum no Brasil, né? Ah, claro. Aqui o Lorca faz isso comigo, tem uma campainha. E aí ele me acorda de madrugada pra dar comida pra ele. Ela me serve vadia. Me serve vadia. É isso. Eu amo. Comum. Me serve vadia. Eu amo. Ai, ai. Olha, mais complicado, isso, né? Complicado. Mas é o que eu disse, eu senti falta de mais coisas do lado da Margarida, né? Porque foram dois episódios da tiazinha lá e um só da véia, né? Senti falta de mais informações, porque eu não vou consumir o podcast, gente. Desculpa, Brasil. Não vou, tá? É uma pena, é interessante. É o único podcast bom do Chico Feliz. É porque podcast eu só gosto de ouvir besteira. Eu não gosto de me informar por podcast. Ah, eu mas gosto de me entreter. O dele é bom também. Eu gosto só de me entreter. Da Cat Torres. E ele tá fazendo agora do Tim Maia também, né? Ah, da Cat Torres é um dos piores, amigo. O da Cat Torres, eu e Léo, a gente suma. Não, é podre, mas eu gosto de ouvir do jeito que eu não conheci o caso, né? Não, eu acho que tudo que ele fala acaba sendo interessante em algum momento, mas quando chega no fim você fala assim, podia ter terminado no começo. Sim. E já acabou do Tim Maia ou continua? Não tô sabendo. Vou chamar o síndico. Da família Maia? Chamar o síndico. O síndico acabou. Acabou? Ah, o síndico acabou. Mas ele fez o que, Tim Maia? Tem alguma polêmica? Não, não, era do síndico. Não era o Tim Maia, não. O síndico era o Wanderson que eu tava falando. É o Wanderson Ranif. Isso. Mas o que esse homem fez? Falei, Léo. Amigo, era um podcast sobre um síndico mega evil. Que tinha vários nomes e que ele se infiltrava nos prédios a princípio pra melhorar, mas depois ele começava a roubar pra caralho. Tinha 200 empresas no nome da família dele. Uma loucura. E assim, mas ele ficava pulando de prédio em prédio, aí você vê que tem vários condomínios lesados em São Paulo pela mesma pessoa. Pelo mesmo síndico, né? Pelo mesmo síndico, porque é uma profissão. Se vocês não síndico sabem. Profissional, né? Sim, ele era síndico profissional. O síndico do meu condomínio, assim, eu acho pouco, tá? Pro tanto de gente que é, porque assim, aqui são 10 blocos com 22 apartamentos por andar e são 3 andares. Então vocês pensam mais de gente e a merda que é. Mas o síndico ganha 10 mil. Que delícia você ser síndico aí também. Ah, se você quiser vir, tem que aguentar esse pepino aí. Pois é, porque é um pepino. Ah, só aquele grupo no WhatsApp, né, amigo? Amigo, você pode fazer nesse prédio, nesse bloco. Nesse condomínio que tem tanta gente, você pode fazer igual o glorioso Wanderson, que ele chegava na reunião e aí ele falava assim, olha galera, eu tenho nesse condomínio aqui 25 apartamentos. Sim. Então eu voto 25 vezes. Mas aqui rola muito isso. Quando eu ouvi esse podcast do Wanderson, eu falei, gente, certeza que eles copiaram o meu condomínio. Procurações, né? Falei. Só procurações. Uhum. Não, procurações. Tinha os apartamentos que ele falava que era dele e era apartamento que tava vazio. E ninguém conferia. Ninguém conferia, então ele falava, esse número é meu. E aí vinha as procurações, ele ia coagir os idosos dos apartamentos, das procurações pra ele. E ele votava o que ele queria. Ele votava pelos mortos vários anos, viado. Sim, gente que morreu, que tava vivo e morreu. O povo não sabia o CPF dele. Meu Deus. O povo não sabia o nome dele. Queria processar, falava, tá, cadê os documentos desse homem? Cadê? Não tinha um documento. Ele quebrava carro dos moradores que iam perguntar qual era o nome dele. Sim. E tem a gravação, gente, do áudio dele falando, quebrando os carros das pessoas e gritando. Olha. Divertido. Síndico divertido pequeno. Esse podcast é bom porque ele é pequeno e ele é divertido. Síndico fantasma, eu amo. Sim. Já que a gente tá falando de realidade, né, menino? Eu só daí dois highlights. Eu terminei o documentário do Rafael Miguel, né? Do assassinato do Dr. Rafael Miguel? Exatamente. Também foram só 3 episódios também. Um episódio, vocês assistiram, foi falando sobre até o acontecimento, né? O segundo episódio é todo focado na busca pelo Paulo Cupertino, que durou acho que 3 anos, né? A perseguição a ele. O episódio? E o último episódio é o julgamento, né? O julgamento dele e tal. Que foi esse ano a sentença, né? Foi em março desse ano. Foi em março desse ano que ele foi condenado. Fantástico, várias partes. Ele foi condenado a 92 anos de prisão. Acho, né? Pouco, sei lá, pouco. E aí eles encerram, assim, o documentário. E, sim, foi um documentário também que não me pegou, assim, não, também. Eu fiquei, tá bom. Né? Isso, eu não sei. Esses documentários me vêm de uma coisa e na hora de apresentar vem uma outra coisa totalmente diferente. E fechando o bloco de realidade, eu vi o documentário da Netflix do falando sobre o Biggest Loser, né? É isso, eu quero ver. E eu vi o documentário também. Também 3 episódios, né? E é ruim? Não, esse é bom. Esse é bom porque eles conseguiram reunir os produtores do programa, as apresentadoras, várias pessoas que participaram em temporadas diferentes, então... Mas o que é que fala sobre o programa? Tem fraude, alguma coisa? É porque tinha aquela exploração da obesidade, né? Exploração da obesidade, exploração das pessoas, e também porque depois começam a surgir denúncias de que eles usavam drogas pra conseguir fazer o emagrecimento, né? Eita, porra. Eita, o Ozempic bombando. Naquela época, né? E aí eles falam de como o programa se tornou um fenômeno, né? E aí tem as pessoas, tipo, ficaram super magras. Que usavam drogas? Não. Não, mas a única pessoa que foi, assim, que era a tal da Jillian, né? Que era a personal trainer que vivia gritando com as pessoas. Ela ela foi acusada de fornecer essas drogas para as pessoas, e ela é a única que não participa do documentário, que não aceita falar, né? Inclusive, um dos... Eu me assustei porque um dos treinadores... Carla Dias não pôde comparecer ao documentário, né? É o Bob Harper, né? Que fez a segunda temporada do The Traitors. Eu achei que ele era ex-gordo, mas não, ele era um dos ex-magro. Treinadores. Ele era um dos treinadores que humilhava os gordos, né? Nossa. Então... Ai, gente... E foi um programa que durou até 2018, né? Durou até 2018, durou muito tempo. Eu jurava que tava no ar. As pessoas entram enganadas também nesse programa, né? É, exatamente. E aí parece que o auge foi quando teve uma temporada que entrou uma menina que ela era ex-atleta olímpica, ela ganhou peso, e aí quando ela chegou na final, ela tava magra, assim, doente, magra, doente. Ela tava esquelética, e... não faria sentido aquele Esquales, tipo de emagrecimento, né? E também eles falam que por causa do tipo de estresse e abuso que os participantes passavam, danificava o metabolismo da pessoa, né? Que eles consumiam muito menos calorias e eles faziam até 12 a 14 horas de exercícios por dia. Caralho, gente. Então, mas isso aí eu acho que já era responsabilidade do programa, até se a gente desconsiderar a droga. Porque é isso que a gente via desses programas, era a pessoa que dizia assim, eu passei 2 semanas aqui comendo salada, e aí eu vou fazer uma call pro fulano, e ele vai dizer, que bom, você perdeu tantos quilos, continue assim, você tá no caminho certo. E não é, né, gente? A pessoa pode estar emagrecendo, fudendo o organismo inteiro dela. Exatamente, ficando doente, né? Pois é. É, aí eles comiam, eles comiam, tipo, 800 calorias por dia e faziam 12 horas de exercício por dia. Então, gente, isso aí, nossa senhora, isso é tortura. Aí falou que o metabolismo, fudeu o metabolismo deles, né? Tanto que das pessoas, dos participantes que aparecem, botar aí que uns 70% deles voltaram ao peso de quando eles entraram no programa, se não mais. Mas eles também colocam umas participantes que... acharam o processo incrível. Tem duas irmãs que foram primeiro e segundo lugar, acho que na temporada 11, que elas acham o processo incrível, que elas ganharam. E uma das irmãs botou o nome do filho dela de Bob Harper. Biggest. Eu achava que era Biggest Loser. De Biggest, eu amo. Gente, mas malucas, né? Pessoas doidas, isso aí. Total, total. Mas esse documentário eu achei legal. Ele é na Netflix, né? 3 episódios de 40 minutos. Tem gente que botou o nome do filho de Chico Barney, né, naquele documentário dele. Eu amo. É Fit for the Television, o nome do documentário. Né? Fit for the Television. Mas agora, menino, vamos falar de Rafael Montes. Precisamos. O Ryan Murphy brasileiro. E eu vi os 2 episódios que saíram hoje, tá? Eita porra! Você gostou dessa bomba? Nossa, eu só vi o primeiro mesmo. Eu vi os quatro. Forçado. Eu vi quatro. Eu tô curiosa porque eu li o livro, né? E eu quero ver até onde ele vai mudar. Então... eu fui procurar essa semana pra saber qual era o final do livro que todo mundo falava, né? Que é uma merda. Que é uma bomba. É que vai ser diferente. Vamos falar qual é o final do livro aqui? Vamos contar a série primeiro, né? Tá bom. Dias Perfeitos, aí mais uma adaptação do Rafael Montes Verse, né, gente? Já teve Bom Dia Verônica, já teve Uma Família Feliz no cinema, né? E agora a gente tem aí o Jantar Secreto também, jantar alguma coisa misterioso, jantar, né? Secreto. Vem aí também, né, a próxima adaptação da Rafael Montes. Mas chegou Dias Perfeitos, já estava pronto há um tempo no Globoplay. E agora chegou aí com 4 episódios e mais 2 essa semana. E mais 2 semana que vem, terminou aí 8 episódios desse grande mousse. Nessa série a gente tem Clarice, né, essa pessoa, espírito livre, tênis verde. Caralho. Uma fofa. Insuportável. Né? Mas ó, o primeiro erro, acho que dessa série, já que você vai começar a falar do elenco, é um elenco sem carisma, né? Total. Porra, gente, eu não consigo torcer uma unidade de pessoas, só torci pro cachorro e ainda tomou no cu. Então, tadinho, mas eu queria perguntar isso pra Amanda. A Clarice do livro é uma desgraçada insuportável ou a série pecou aí? Não, ela não é esse pau no cu, ela é um espírito livre. Mas assim, você não fica com a impressão de que ela é chata pra caralho e, tipo, babaca pra caralho. Não é. Ela começa a ser babaca com ele quando ela começa a achar ele, tipo, muito creepy. Mas é assim, você vê que é um mecanismo de defesa. Agora, essa mulher, ela é babaca com todo mundo. Ela é babaca com namorado, bota isso na boca dela, amiga, né? Ah, não me importo com ninguém, quero que se foda o mundo. É, não, ela não é assim, no livro não é assim. Eu não lembro dela assim. E a gente conhece essa princesa, né? No meio de um sexo a três, né? Uma delícia. Ai, o trisal, né? Não sai da minha vida. O Rafael Calcinha, né? Namorado dela. Lá batendo unha triste, vendo ela pegando a mulherzinha. Exato. Ele fica com o pau igual o do Juninho quando vê que a, que a Clarice tá mais interessada na menina, né, menina? Fica... Pois é. Não, e a Clarice jura que não, né? Jura que é. Não. Não, tá minha amiga. Pelo meu homem, você é minha amiga. Minha amiga. A mãe de Clarice é a Fabiola Nascimento, né? Grande, grande advogada, doutora advogada. Pô, aqui também é uma personagem sutil, né? Que tá toda hora chamando a filha de piranha. Jamais foi caricata. Mas eu também chamaria, né, menino? Se mas eu tenho uma filha... Se eu fosse mãe dessa menina, ela não ia ter descanso de tanto que eu ia falar na orelha dela. E eu amo que ela fala... Ela, a mãe fala assim, não, porque cheguei e a menina tava pelada lá, transando com as pessoas... E sendo que não, tava todo mundo vestido, né, quando ela chegou. E Felipe Camargo fala assim, porra, minha filha, mas tô fazendo suruba também com a namorada minha, não dá pra te defender, né? Ana Maria deixou vazar aqui, que é Lyra que ganhou. Amo! Ela tirou o negócio de dentro da pasta. Mentira! E mostrou pra câmera sem perceber, e depois ela escondeu de novo. Só que olha! Que era o Lyra que ganhou. Gente, fazendo a Marisa Horta. Fazendo a Marisa Watch no BBB1. Ela tirou da pasta e tinha o selinho amarelo de campeão. Aí depois ela escondeu de novo pra fazer a revelação. E aí a gente aceitou, ai, né? Ai. Lyra campeão. Ai, que né? E Gordon Ramsay apareceu pra dizer que vai ter segunda temporada. Amo! Só que na verdade eles, todo mundo já sabe que a Globo comprou duas temporadas, né, gente? É isso. Ah, é? Ah, tá. Não sabia. É, porque a Globo sempre compra duas temporadas dos relatados. E aí, menino, tem essa família super estruturada. E aí a gente conhece Theo, né? Que não tem nenhuma red flag, né? Nenhuma. Mas você olha pra ele, não tem red flag nenhuma. É um cara que parece ser super legal, super do bem. Bem, né? Porra. Parece ser excelente. Filho da Odete Roitman. Filho da Odete Roitman. Odete Roitman sofrendo mais que a Ju nessa série. A Odete Roitman sofrendo que ela fez o filho dela sofrer, né? Sim! A vida pagando, né, olha menina? Aí, olha aí, a vida dá voltas. O mundo gira, como diria minha mãe. É, querida. E aí, menino, tá tendo um dia uma festa na casa de uma amiga avulsa da mãe de Clarice. E Clarice tá lá, né, perdida na noite. Tem esse homem super simpático, um cabelo lambido, sentado lá. Eu não entendi porque que tava Odete, Roitman e o filho numa festa onde parecia que só tinha jovens numa piscina querendo transar. Mas tinha os velhos também, né? Depois a gente eu não lembro que qual era o motivo da festa, né? Não, eles não explicam pra gente qual é o motivo, ela só aconteceu. Ela só tava acontecendo, né? Que eu tava esperando o Odete Roitman tirar as tetas pra fora e balançar e falar Spring Break. E... é isso. E aí eles ficam lá conversando e tal, não sei o quê. E aí a Clarice, pra fazer ciúme no Rafael Calcinha dela, dá um beijo nesse menino. E aí, menino, esquece, né? Porque ele apaixonou e falou, porra, essa é a mulher da minha vida, né? Essa é a mulher da minha vida. Essa piranha chata pra caralho é a mulher da minha vida. Love of my life. Ele olhou e falou assim, tá pedindo pra ser sequestrada. E aí, menino, esse homem começa a seguir essa mulher, perseguir essa mulher, sempre acompanhando. E a série, ela tem essa coisa The Affair, né? Que os episódios são divididos e sempre a gente vê a perspectiva do Theo e a perspectiva da Clarice. Num episódio começa pela dele, depois vai pra dela. Mas uma agora, divisão muito da mal feita, eu achei. Exato, até porque no momento que a mulher tá sequestrada, tipo, o segundo episódio, que ela passa o episódio inteiro apagada, de remédio, né? Pra que mostrar a visão da mulher apagada, né? É, então, porque... É, só o escurinho, né? Escurinho da mala, tá? 20 minutos. Só balança. O aperto, a convivência dentro da mala em 20 minutos. Porque, assim, The Affair, você falou The Affair, ele passava todo o episódio, tipo assim, meia hora, 40 minutos do episódio, a visão de uma, e as outras 40 minutos a visão do outro do mesmo, tipo, mesma proporção. Esse não tem a mesma proporção. Não. Porque é uma coisinha ali ou outra, e nada muito diferente. Exato. E aí, menino, tá, né, essa é a burguesia carioca, né, eles estão num barzinho ali na Lapa ali, né? Não é na Lapa. A gente foi naquele barzinho tomar um jambu. Né? Eles estão ali conversando, não sei o quê. Aí sempre volta esse assunto de chupação de xereca de Clarice e outra menina lá. E aí Rafael Calcinha fala: eu não tenho nada contra pessoas LGBTQIAPN+. Tem até amigos que são. Até amigos que são, mais troco por outros. Sabe o que eu adoro da lógica dessa série? Não. Que assim, Clarice tá toda hora chupando Shark, né? Sim. E aí sempre ela batendo mesma, no lixo. Exato. E aí ela mesmo cai na pilha dos outros de dizer assim, não, mas a fulana é sapatão, tem que tomar cuidado. Como se ela fosse... É, não, a fulana é sapatão e a fulana tem namoradinha. É, então, e eu fiquei assim, mas você sabe que tu tá, né, no mínimo. E ela chama a mulher pra dar uma chupada no negócio e ainda tá reclamando? Não entendo nessa mona. Não, porque ela grande... pra ela tem que ficar muito claro de que ela tá ali só de brinks. Só zoeira. Exatamente. Só brinks, tudo brinks. Só uma marmita. É, só uma marmita. E ela tá vendo que a outra tá se envolvendo... E aí ela acaba... Tá, porque como não se mover por Clarice, né? Essa mulher incrível. Porra! Aparentemente irresistível também, né, Clarice? Mas e aí, menino, Rafael Calcinha vai embora, chateado. Aí a Clarice fala assim, ai, não, miga, te amo, não sei o quê. Aí a menina fala assim, você tá me confundindo. Aí ela, você tá te confundindo? Você tem namorada, você sabe. Aí a mulher vai e deixa ela sozinha, ela fica lá bebendo sozinha depois... Aí quando vê, Clarice tá lá na sarjeta, né, menino? E aí a gente vê uma mão levando ela pra casa. E aí a gente descobre no dia seguinte que foi o grande Theo, né? Que levou ela pra casa, porque ele já tava acompanhando os trajetos dela há alguns dias. E Theo tem esse temperamento que Amanda pode confirmar, que a amiga minha que leu o livro falou que parece muito mais que as coisas desse temperamento meio explosivo dele. É muito mais o pensamento dele do que ele botando em prática. E aqui é o tempo todo ele estourando com o Odete Rodman, estourando com o menino na rua, estourando com qualquer pessoa. O povo na faculdade, ele não quer saber, meu irmão. É, eu acho que no livro, isso fica mais claro. Na série, eles dão também um pouco a entender que existe uma versão da cabeça dele, né? Porque tem essa parada de tudo é a versão dele e a versão dela. Então você não sabe... no início você entende que a da Clarice é a realidade, né? Porque ele é maluco. Então da cabeça dele pode estar diferente. Depois ela, conforme a história vai andando, ela também vai ficando maluca. Então você já não sabe mais o que é realidade. Essa é a verdade. Mas sim, eu acho que no livro fica mais claro. Aí, menino, no dia seguinte ele vai lá na casa de Clarice e fala, então, menina, te trouxe pra casa. Clarice fala, assim, vale dizer que quando ele resgata Clarice, leva lá pra mãe dela, que chama ela de vagabunda, e aí ela fala assim, você é parente do, sei lá, embaixador não sei quem, marechal, desembargador, e fala, sou sim, meu pai. E aí ela fala, Clarice, sua puta, quem é esse garoto? Clarice fala, é meu namorado, mãe. E aí, isso aluga um triplex na cabeça dele pro resto da vida, né? É porque ela tá bêuba, né? Exato, mas ele fala assim, né, a boca fala o que o coração sente. Eu entendo, aí eu já entendo o sequestrador, né, o cara fala, olha pra mim e fala, eu tô sozinho, não tenho ninguém, fala, ah, meu namorado, eu fico o quê? Fiquei, é agora. Eu adorei que ela, a justificativa dela era assim, ah, eu falei isso pra minha mãe parar de encher o saco, mas tua mãe sabe que tu tá mal, Rafael Calcinha, ela enche o saco do mesmo jeito. É. Exatamente. Faz sentido. Mas sim. A gente sabe que Fabíola Nascimento não gosta de Rafael Calcinha por outros motivos, né? Sim. Deixei no ar. Sim. Né? Quem entende, entende. É isso. Que ele é musicista, né? Ele é musicista também, além disso. E aí, Theo vai lá na casa de Clarice e fala assim: então, menina, eu te trouxe pra casa ela. Como é que tu sabia onde eu morava? Ela, mas menina, mas tu me falou. Aí ela fala, mas não falei, não. Tu tava bêbada, garoto. Tu não lembra, garoto. Pode ser louca. Quase falou. Ele, ela, falei não. Aí ele falou sim. Aí ela falou não. Ele falou sim. E aí fica nessa, ela falou, você pode ir embora, por favor, daqui? E Clarice tinha tido um arranca-rabo com a mãe dela lá, com a doutora Fabiola Nascimento, e falou assim, vou sair dessa casa, vou sumir, vou desaparecer, volto pro Natal. Beijo na alma de vocês. Uhum. Carnaval, Natal, só faz... Só faz anal. Uhum. E aí, menino, eles estão lá discutindo, não sei o que, de repente esse homem dá uma livrada na cara dela, com Clarice, um Clarice Lispector pesadíssimo, né? Eu falei, gente, isso é 25 minutos de série, vai rolar o que depois por esse episódio? Do tamanho do, de um livro do It, né? Do Stephen King, que ele dá. E aí, menino, começa as não verossemelhanças, né? Que ele coloca lá dentro da mala, né? E vamos combinar que Clarice não é nenhuma contorcionista, né? Uhum. É, apesar dela ser pequenininha e magrinha, eu acho que ela não cabe dentro dessa mala, desculpa. Nem de uma mala quilos. Grandona de 36 quilos, pô, a mala... Uma mala de pão, ele colocou ela. E tem que ter uma, e tem que ter uma articulação, um negócio de uma articulação marmoleca. Exato. Né? Ah, mas digamos, que, digamos que a Clarice quisesse Clarice. Muito entrar naquela mala, se dobrar inteira, né? Perna assim e tal. Ela teria que estar acordada e consciente. Não dá pra você, com uma pessoa desmaiada, você dura. Moldar o corpo da pessoa assim. Sim. E mesmo se ele conseguisse, digamos, ah, enfia ela de qualquer jeito e coube. Ela ia sair de lá toda quebrada, toda fodida, direto pro hospital. Exato. E eu acho ótimo, porque ele bota ela dentro de uma mala e leva ela pra casa dele. Uhum. Uhum. E ainda entendeu? Fica assim, não faz barulho, hein, minha mãe tá ali. Exato. Aí ele vai no hospital, rouba os remédios, começa a macetar remédio na gatinha. Que inclusive é infinito, né? O remédio. Mas deixa eu exato. Perguntar uma coisa pra vocês rapidinho, antes dele botar ela na mala. E Clarice fala assim, estou fazendo esse... vou para Teresópolis, Terê, escrever o meu roteiro Dias Perfeitos sobre amigas que vão para um hotel juntos e tal. Vou escrever na minha cabeça, ainda não escrevi. E aí ele fala ela assim... Ela tem duas páginas de roteiro. Aí ele fala assim, gostaria muito de ler. Aí ela vai dar para ele. Aí eu penso, não escrevi ainda. Toma aqui duas páginas. Posso falar uma outra coisa também, uma outra nota de repúdio? Eu não aguento mais escritor e autor que faz uma história em que o protagonista ele é escritor, ele é autor, ele vive aquela barra que ele não tem inspiração. Gente, vamos mudar o disco. Vamos fazer do quê? De uma coisa de um dono de um bar, de um negócio diferente. Dono de um bar. O senhor está com medo, senhor Massuzano, de ser sequestrado para terminar? Essa saga. Amiga, primeiro que eu não vou caber dentro de uma mala, né? Ah, o Rafael Montes falou que cabe. Se Deus fez, cabe. Se Deus fez, é porque cabe. Se Deus fez, é porque cabe. Sim. Ai, eu amo, gente. Perfeito. Aí, menino. Dia perfeito. Dia perfeito. Esse homem fica com essa mulher 45 dias dentro de casa, só drogando essa mulher o tempo inteiro. E Odete Reutemann, meu irmão. Odete Reutemann tá lá, vendendo biscoito, humilhada, né? Com a menina lá, Marli, né? Gloriosa Marli, que é pintora, né? Pintora de quadrinho. E aí, todo dia ela sai pra vender na rua, arte na praia, né? Uhum. Odete na cadeira de roda vendendo biscoito. E Marli vendendo quadro. E não sei aí, como ela consegue, vendendo biscoito, pagar a faculdade de medicina do filho, mas até aí tudo bem. Né? Ah, deve ser a pensão do pai dele, que era, sei lá, desembargador, sei lá o quê, sei o quê, que morreu. Deve ter a pensão aí. E se matou, né? Ah, ele se matou, não lembro. Se matou, ele jogou o carro pra fora. Também com um filho louco desse? Eu faria o mesmo. Uhum. Ah, podia não ter tirar o Odete Reutemann da equação? Coitado. Se eu fosse o desembargador, né? Se eu fosse o Odete Reutemann. Aí o Odete Reutemann bate na porta. Aí ele fala, mãe, tô culpado tocando punheta, porra. Aí ela fala, abre isso aí. Aí ele abre a porta e ela fica, quem tá aí? Deixa eu ver. Aí ela fala, nossa, bonito, hein? A mulher toda morta lá com a boca azul. De tanto remédio que ela já tomou. E aí ela fica, não, bonita. Não, tá cansada. E ela entra no quarto e fica parada na frente da cama, que nem um espírito obsessor, né? Exato. Mas é muito o cachorro latindo. É muita coisa de mãe, ficar olhando assim a vida do filho. É, meu filho, que bom. Outra senhora fala, tá transando, né, meu filho? Que bom, né? Graças a Deus. O cachorro latindo, grande Sansão. Grande Sansão. Né? E aí esse homem fica dando diazepam pro cachorro, gente, o pobrezinho. O pobre. Aí o Odete Rochman fala assim, menino, meu cachorro tá meio, né, meio esquisito, né, meio paradão, né? Meio paradinho, né, menino? Ele é tão animado, tão feliz. Aí ele fala, ah, menino, é idade, né, tá cansado, cachorro velho já, essa porra. E aí, menino, ele faz o impensável, que ele mata o cachorro. Ai, ai, daí nome. Pra frente, pra mim, ele já poderia ter uma morte. Assassino lenta. De cachorros. O Isabel faz alguma coisa, né? Maravilhoso. Assassino de cachorro, não posso aceitar. Também não. Não um goldenzinho tão lindo. Todo resto. Matar essa vagabunda, essa piranha chata do caralho. Pode matar. Agora o cachorro. E aí, menino, acho ele um vê que demais. Não tem como ficar mantendo a gloriosa Clarice lá no seu quarto, que uma hora ela teria que sair de lá, né? Não dá pra ficar dormindo no quarto 3 dias, 3 noites, né? E aí ele tem mais uma brilhante ideia, porque o Theo, ele é uma pessoa de uma sequência de ideias brilhantes, né? Levar a mulher pra dentro da própria casa e depois ele leva ela pra uma pousada. Sim. Em que as pessoas conhecem ela. Exato, onde ela vai desde que ela nasceu. É. Mas sabe o que eu acho engraçado? Pode falar, pode falar. Não, eu acho engraçado esse plot que os caras levam as pessoas pra casa, fica escondido no quarto tudo. Eu fico pensando assim, gente, se era minha casa, eu nunca ia conseguir esconder. Porque vem todo mundo no meu quarto o tempo inteiro. Olha aí. Como é que as pessoas escondem? Até no meio da dona Paula chegasse e comentar, vale tudo, visto uma pessoa com a boca azul na sua cama, e foi como? Uhum. Falar, quer dizer, meu filho não transa, você vai ficar drogada. É, só pra estar aí porque não tá transando. O que que tá acontecendo? Mas eu acho que a lógica do Theo de levar ela pra essa parada é porque era uma viagem que já tava marcada. Então, tipo assim, ninguém vai suspeitar porque isso é uma parada que ela já ia fazer. E que... Ele quer seguir o roteiro dela, né? Exatamente. Olha aí. Não, a princípio, não. A princípio, ele só quer... Ele tá go with the flow. Depois é que ele vai atrás dos destinos do roteiro dela, mas... Go with the flow. É isso aí. Que bonito. Mas ela fala, né? Eu não lembrava. Eu não... Acho que eu perdi. Acho que eu devia estar mexendo no celular nessa hora. Que ela já tinha essa viagem marcada? Tinha. Fala. Ela tinha reservado. Ela tinha reservado. Quando ela fica... Ela fala, vou pra lá escrever o roteiro lá. É, quando ela fica puta com a Fabíola Nascimento e com o Felipe Camargo, ela fala, gente, partiu Terê. Vocês estão me atrapalhando. Beijo a todos. É, beijo a todos. Para o Natal, né? I'll be home for Christmas. Uhum. Last Christmas I gave my heart. Uhum. E aí, menino, começa essa punhetação, que é um torture report eterno esses episódios depois que ele vai... Então, isso que eu ia falar, a partir disso aí do primeiro, vai ficar só torturando ela, drogando ela. É só isso, aí ela começa a fingir que tá gostando dele, aí ele deixa ela ir passear à noite com ele, no pedalinho. Só que tem o menino lá verticalmente prejudicado, que fica enchendo o saco também. Miguel, Eduardo, você é podre. Miguel. Quer que eu chame ele de quê? Já não? Não pode. Não pode também. Não pode. Né? Que é um chato também, ele é muito invasivo, o Miguel. Muito! Insuportável! O teu porque toda hora ele fica. E Clarice? Posso ir lá no quarto? Levar a geleinha que ela gosta pra caramba? Chato. É, muito chato. Ah, eu, hein? Chato, entendeu? Chato demais. Corre. Mas ele sabe que Clarice tá sendo mantida contra sua vontade? Não, sabe? Sim. Ele acha que Clarice está escrevendo seu grande roteiro lá. É, só que ele vira uma hora. Mas Clarice passa assim. Como pela recepção desmaiada? Tipo, morto muito. Não outro? Passa. Não, ele não vai passa. Lá. Na mala? Ele aplica o remédio nela, ela fica apagada no carro. Ele vai lá e fala que é namorado dela, que ela tinha feito a reserva, mas que eles te atrasaram 2 dias, eu acho, por alguns problemas, os contratempos e tal, não sei o quê. E aí ele entra no quarto e já bota ela algemada nas pernas e nos braços. Mas ninguém nessa pousada incrível que ela vai desde criança pensou em dizer, ah, queria trocar uma palavrinha com Clarice. Sim, Miguel, então, ficou o tempo inteiro. O tempo inteiro, Miguel. O tempo inteiro na porta daquele quarto. Tem uma desculpa, entendeu? Ele fala, não, olha, ela tá muito cansada, tá no carro, não sei o quê. Na hora do jantar, ela veio aqui falar com você. Aí, show. Aí ele fala, então vou te ajudar com as malas. Ele, não, não precisa. Deixa que eu levo tudo, tá tudo certo. E aí não acompanha. Aí quando ele aparece sozinho no jantar, ele fala, ah, ela tava, né... Escreveu o dia inteiro, muito cansada. Até que tem uma hora que Miguel insiste tanto que ele fala assim, olha só, vou te contar um negócio segredo. É meia-noite eu vou te contar um segredo. Ela tem... ela é bipolar. Bissexual. Isso. Então ela tá passando por um período de adaptação, ela teve uns episódios violentos, então assim, ela tá reclusa por causa disso. E aí nesse passeio que eles dão à noite, ela encontra o Miguel encontra ela, vê que ela realmente está lá, porque até então ela não tinha visto. E ela meio drogadinha e sabendo que ele tá armado. E ele tá com armado, a pistola enfiada no cu. Exatamente. Ela fala pra ele, não, tá tudo bem, eu só tô realmente focada, não sei o quê. Cansadinha. Aí Miguel, aí Miguel dá uma trégua também, fiado chato. Ai, gente, mas tá armado pra quem já passou por tudo que ela passou, já começava a gritar na primeira chance mesmo. Amigo, não tem a missa metade ainda. Depois disso aí ela ainda sofre muito. Aí ela foge, né, consegue fugir do quarto, aí ele vai atrás dela, atrás dela, aí ela consegue tomar a pistola dele, só que a pistola tava sem bala, bom. Aí ela sai correndo, aí ela tá no pedalinho, aí ele acha ela, nisso ele vai botando as balas na pistola, falou, acabou a palhaçada, tava tentando ser legal com você, não você mais legal, se fudeu. Tô fazendo tudo pro seu bem. E aí, nisso aqui no Rio, tá, né, triste com tesão, e essa, toda hora, lá na casa de Fabiano Nascimento, cadê Clarice? Fabiano Nascimento falou, ih, garoto, sai dessa, minha filha já tá em outro namorado muito melhor que você. Do desembargador. Entendeu? Outro namorado. E aí ele fica, não, porque não pode ser. Aí ele fica indo atrás da sapatão o tempo inteiro, porque Clarice sumiu. E essa patroa, foda-se, Clarice quer assinado comigo. Que se foda. Exato, ele vai na casa dela, ela tá lá com a outra sapatão e ele fica. Porque no dia que Clarice chupou sua xereca, daí ela, e ela se alto lá! Mas garoto, cala a boca! Presta atenção o que tá acontecendo aqui, minha mulher tá aqui. Read the room, né? Ela alto lá! E aí, menina, esse homem fica lá perturbando. E Theo fica fazendo as postagens no Instagram de Clarice, né? Com frase de Clarice Lispector. E aí, triste com tesão e sapatão, fala assim, ué, mas Clarice... Nunca leu. Odeia Clarice Lispector? Exatamente. Não li, não lerei. Ia lá, nem vou ler. É? Clarice odeia Clarice Lispector? Como é que tá isso? E aí, tudo que Theo posta a respeito de Clarice é todas as red flags que Clarice não gosta, ou que Clarice não sabe, que Clarice não viu. Mas Theo era pra ser inteligente, né? Mas é bom. Ah, mas é bom. Até na pousada mesmo, ele vai pegar jantar pra ela e falar, ah, vou levar essa mousse de maracujá aqui na sobremesa. Aí, Miguel, ué, mas ela não gosta de mousse de maracujá. É tudo torral convenient, que dá ódio nessa série. E aí ele ainda posta, no Instagram, a mesa com a mousse de maracujá, aí três com tesão e sapato, eu falo, ué, mas ela não gosta de mousse de maracujá. Mas aí você vê, né, não tô dizendo não, gente, que a pessoa por ser insuportável merece passar por Clarice passando, nada do tipo. Mas se a gente gostasse minimamente de Clarice por algum motivo, poderia ser um incentivo pra gente estar investido em ver se ela vai fugir, né? Sim. Mas que uma eles fazem a personagem detestável desde o início, não tem esse sentimento. Não, por não, mim, os dois podiam explodir na cabana. E tava ótimo. Final. Sim. Sim. Final seria o cachorro com menos dois. The End, né? Exatamente. Podia a Sansão voltar do inferno e matar os dois tal qual cujo. Ia ser incrível. Mas conta o final do livro, então. Ah, não, só terminar aqui os episódios. Aí, menino, triste com tesão, descobre que ela tá lá na pousadinha em Teresópolis, pega seu carro e vai pra lá. Nisso, sapatão vai atrás da menina da faculdade que teve uma briga com o Theo. E aí descobre que Theo drogou ela, botou ela num saco desse de necrotério e botou ela no necrotério. Deixou ela lá. Na geladeira. Na geladeira. Né? E aí ela ficou muito triste, aí o sapatão liga pra Theo e fala, liga pra Triste com tesão e fala assim, menino, não vai sozinho, o Theo é perigoso. Nisso, ele já chegou lá, começa a cair na porrada com o Theo, porrada aqui, porrada lá, não sei o quê. E aí quebra uma caneca e de repente Theo enfia um vidro de caneca no pescoço de Triste com tesão. Matou Rafael Calcinha. Meu Deus. Rafael Calcinha foi de base. Ele corta Rafael Calcinha inteiro, tal qual Chico Picadinho, e faz e bota ele dentro da mala. Agora ele que foi dentro da mala. Gente, a mala pelo menos fatiou. Sim. A mala é o personagem. Ah, é? Ele fatiou o Rafael Calcinha. Sim. Com uma tesoura de jardinagem. Amo. O discípulo de Elisa Matsunaga, né? Isso. E a menina Clarissa continuou drogada. Drogada estava. Drogada continuou. Não viu nada disso. Sendo que, assim, o tempo dessa série é maravilhoso. Porque o cara consegue matar Rafael Calcinha, despedaçar ele inteirinho, colocar tudo, limpar tudo, se limpar e sair com Clarice da pousada. Sim. Antes da polícia. A polícia já estava atrás de Rafael Calcinha, que estava já desaparecido. A polícia chega lá, tá tudo limpo, tudo maravilhoso. E Miguel, e no tempo de tudo isso, o Miguel não conseguiu levar uma gelinha pra Clarice. Não conseguiu. E Miguel chega e fala, ué, gente, eles estavam aqui. Como é que... Muito estranho eles terem saído assim sem falar nada, sem pagar, né? Obviamente. Que não... não, e Teresópolis é uma grande fazenda, né? Exatamente. E aí qual foi o prosseguimento disso? Miguel, Theo falou, virou pra ele e falou, vamos sair daqui, porque ele já sabia que tava... sendo procurado, né? Vamos dizer assim, tava procurando Rafael Calcinha. E acaba chegando neles. Então ele falou: vamos nos movimentar, eu vou te levar pra Ilha Grande, que é o local onde se passa o seu roteiro pra você ficar mais inspirado. Ele aluga uma casa. Ilha Grande. Não, é Ilha Grande. Adoro. Aí... Esse negócio de roteiro, fazer escrever o roteiro num lugar. Onde você vai se passar muito em alta, né? Né, Léo? O livro que a gente leu. Maravilhoso, bem melhor que isso. Porra, muito melhor. Pelo menos tem uma pegação boa. Mas aí, enfim, eles vão pra Ilha Grande. No meio do caminho de Ilha Grande, para na polícia rodoviária. Ela consegue sair do carro, porque ele tira a algema dela pra o policial não ver que ela tá algemada. Aí ele sai do carro, ela consegue sair do carro, desmaia no meio de um povo. Ele vira e fala, gente, tá tudo bem, calma, ela não tem nada. Pega ela no colo e o policial fala, como assim não tem nada, meu senhor? A mulher desmaiou aqui na frente de todo mundo. Ele fala, meu amigo, ela tem câncer, eu preciso tirá-la daqui. Primeiro ele fala assim, ela acabou de fazer uma colonoscopia, tá meio grogue. Aí ele fala, não, vamos esperar ela acordar. Não sei o que. Não, meu amigo, ela tem câncer, eu só preciso tirá-la daqui. Aí o policial deixa ela passar. Deixa eles passar. Bem Teletubbies, essa cena. Tem aquela cena da menina desmaiada no barco e eles falam, ela bebeu demais. Né? Exatamente. O bom Teletubbies total. Eles vão pra Ilha Grande, ele aluga uma casa isolada lá, que por acaso a barqueira que levou eles pra Ilha Grande tinha uma casa isolada. E aí nessa casa aí o que que acontece? Ela pode ficar solta, porque a casa ela é cercada com um negócio elétrico, tipo uma chácarazinha, assim. Simplesinha, mas uma chácarazinha. De nanorobôs? E tem... Hã? Aquela de nanorobôs que forma um muro? Isso, exatamente. Exatamente. E aí tem até uma praia ali que ela pode usar também, mas ela fica livre e ele fica ali fazendo aquela vida de casal. Fica tipo a Hilda, né? Um basement todo pra ela. Exatamente. Mas melhor tipo do que Hilda, eu acho. Ela já estava melhor do que Hilda. E aí no Natal, né, que tem todo esse plot do Natal, que vai voltar pro Natal, não vai voltar pro Natal, ele faz um jantar, secreto. E é todo especial, e bota um vinho. Ela rapidamente cata a garrafa do vinho e fala, ai, vamos beber, não sei o quê. Ela bebe, embebeda ele, e obviamente dá uma garrafada na cabeça dele, e aí começa o jogo virando, né, porque aí ela prende ele na cama e fala, quando que a dona da casa vai vir aqui de novo? Ela não vem aqui, ó. Vem sim, porque eu ouvi você falando que ela ia vir aqui. Aí ela vem 1º de janeiro. Aí ela fala, bom, então você vai ficar aí até ela voltar. E aí ela começa a torturar ele nessa casa. Isso no Rio de Janeiro, a sapatão, que já tá desesperada, porque o cara tá sumido, né, vários dias e tal, acharam o carro dele, não sei o quê, começa a se aproximar da Odete Reutemann. Pra poder tentar saber aonde que o Theo tá. Porque ela sabe que o Theo ainda tá se comunicando com a mãe e tal. Ainda tem esse plot. Mas esse plot do coisa não interessa. O que e interessa é... E o Odete não estranhou que esse filho que nunca saiu de casa tá há dias viajando. Não, quando ele fala pra ela assim, tô namorando, ela fica assim, namorando? É. Já dá essa suspeita. Muito desse, né? Mas ele fala com ela, entendeu? Ele liga pra ela e fala, não, tô aqui, não sei o que, não sei o que, não vou voltar pro Natal. Então eles tô conversam. Tô aqui, acabei de sair da pousadinha ali de Miguel, tô indo pra Ilha Grande. Isso, porque o lance todo é que, assim, a mãe da Clarice fala pra polícia assim, vocês estão malucos, o Theo é um garoto maravilhoso, ele... Vocês têm que ela só levar, viu ele uma doutor. Vez na vida. Exato. Que é atrás do Rafael Calcinha. Que ele é o problema da vida da minha filha. Olha. Então a investigação tá no Rafael Calcinha, não tá em Theo. Então o Theo continua falando, inclusive, com a mãe de Clarice, no telefone. E aí Clarice começa a virar o jogo, amarra ele e tal, algema ele, fica fazendo... deixa ele com fome, com sede, não sei o quê. Droga ele também. E completamente já coringada ela. Uhum. Em vez dela ir embora, ela fica lá. Isso. Aí tem, aí em algum momento, ela descobre, que eu não vou ficar detalhando também essa série chata do caralho. Ela descobre que ele matou o Rafael Calcinha. Só que ele fala assim: você não lembra? Quem deu o primeiro golpe foi você. Só que ela não lembra realmente, porque ela tava drogada. E aí. Ela fica desesperada, achando que ela matou o Rafael Calcinha. Ela pega a arma pra matar ele. Fala, eu não quero saber mais de te entregar, não. Eu vou te matar. Bá. Só que ela, com a habilidade dela muito boa de arma, ela atira na mão dele e sai correndo. Joga a arma no mar e fica desesperada. Só pensando em Rafael Calcinha. Como ela deu o tiro na mão dele, ele consegue esmagar a mão inteira na algema e se soltar. Meu Deus. E vai correndo atrás dela. Quando ele chega no mar, ela tá boiando no mar. Tipo assim, ela pegou um barco, saiu desesperada com o barco virou, bateu nas costas dela e ela ficou desmaiada no mar. Ele salva a vida dela. Aí é que eu não lembro do livro, porque aí eu vou ligar com o final. Porque o que acontece? No livro, eles têm uma fuga, que tem um acidente de carro, e ela perde a memória. Sim. E aí, quando ele... Aí ela... Beleza, aí eles são resgatados, ela vai pro hospital, ele conta a versão dele dos fatos. E aí, quando ela acorda no hospital sem memória, ele fala, sou eu, Theo, seu noivo. Foi, e ela tá de aliança. E ela tá grávida dele. Exatamente, ela tá grávida dele. Porque nesse inteirinho também, Rafael Montes me fez ver uma cena de estupro duas vezes, porque tem a versão dele e a versão dela. De quando ele estupra ela nessa fuga até a... Eles falam num motel, nessa fuga até a Ilha Grande, acontece isso. Ele fala, você tá grávida e tal, a gente vai casar, não sei o quê. E ela acredita. E o fim do livro é esse, fim. Ele não paga por nada que ele fez. E ele fica com ela. E ela acredita. Ah, que delícia ver isso. Vivendo dias perfeitos. Eles casam, exatamente, é isso. E eu que eu fiquei... Puta do meu cu, eu queria parar em Copacabana, na casa desse viado, pegar a porra do livro, fazer ele comer. Eu falo, não acredito que você fez perder horas da minha vida. E olha que o Henrique ainda falou pra mim, não lê esse livro, que é furada. Esse livro viado, o Henrique, conta rapidinho, o Henrique ganhou esse livro de uma amiga dele que, até então, a gente achava que tinha um ótimo gosto. Ela falou pra ele assim, Henrique, esse é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Nossa! Aí o Henrique começou a ler... Aí ele começou a ler e falou assim, estou achando difícil ser tão bom assim, mas já que ela gostou tanto, vamos ver no que dá. E aí quando ele terminou, ele falou, realmente, tenho que repensar. O que são bons livros, né, hoje em dia? Tem que ver isso, o que é bom, como... né? Ele ficou muito revoltado, gente. Ele falava sem parar desse livro. Ele falava, não acredito que alguém achou esse bom, que alguém escreveu isso. É muito ruim. E aí estão falando... Aí eu não sei, assim, porque eu não lembro se pós esse episódio do barco, se eles estão usando isso pra ela perder a memória, que ela fica com uma ferida gigante. Ele opera ela dentro da casa abandonada, com a faca que ele esquenta no fogão. Ele enfia nela pra poder, enfim, sei lá, tirar o sei lá o quê. E eu não sei se eles vão usar esse episódio pra ela já perder a memória, porque eu não sei quantos episódios são isso também. Eu acho que só tem mais dois. Só tem mais dois. Ou se realmente vai rolar da polícia achar eles em Ilha Grande e ter essa perseguição toda de carro, porque estão numa ilha. Não, e quem já foi à Ilha Grande sabe que não tem espaço pra ter uma perseguição de carro. Então... Eu não sei se eles vão usar isso pra ela já perder a memória ou se realmente vai ter uma perseguição de carro, porque eu não lembro. Você acha que ela vai perder a memória? Então, o Rafael Montes autorizou trocar o final. É, então, aí é, tem mas isso. Trocar pode ser um detalhe ou outro, pode ser, né? Não, não, falaram que o final é a Clarice se vingando dele mesmo. Ela porque já assim, se fosse manter a amnésia e tal, eles ficarem juntos de alguma forma, eu, né, como editor dessa série que já vai inserir, eu ia dizer assim, gente, começa a série com eles felizes, criando filho. E aí volta e deixa as pessoas pensando que diabos essa garota ainda vai ficar com esse maluco. Uhum. Mas como não vai rolar mais, né, o romance final, o endgame. Mas aí essa sua ideia ficaria muito mais legal de acompanhar e ela ficando com ele no final, perdendo a memória, do que do jeito que fizeram. Ah, então. Ah, é, sim. Sim. Eu o filme renomado, né? o filme do outro livro dele... Que da mulher que faz bebê reborn, assim, ele começa com o final, começa com ela enterrando a filha. Eu acho esse filme da Grazi péssimo. Eu também, nossa, o Cristiano adorou, o que já diz muito sobre o final sobre é uma das coisas mais escrotas possível. É, pois é, não gostei. Mas o livro também começa assim. Então. O que eu acho importante a gente pontuar sobre Dias Perfeitos? Não é que a gente acha ruim, né, o final, porque ela fica com ele, ele não tem nada. É porque não tem propósito a história. É uma história de tortura trocada pra nada, assim. Tipo, ah, beleza, vou fazer cenas de ação, vou não sei o quê, mas o que, que é que você quer realmente tratar? O que tem de evolução de personagem, de arco, de qualquer? Não tem, é só um cara torturando uma mulher, a mulher torturando o cara, no fim, estão juntos. Tyler Perry. Quê? Isso, porque não tem. É isso, não tem evolução. Não tem nada. Tem a coringada dela, obviamente é uma. É, assim, é o que. Tudo que ela passou, o que fez, né, o que aconteceu na cabeça dela depois de tudo que ela passou. Mas leva nada a lugar nenhum. É meio que isso, assim. Um cara que você não sabe o background dele, você não sabe o histórico dele, como você saberia num documentário sobre serial killer. Você vê como que o cara chegou, que o cara nasceu com problemas, obviamente, mas que ele teve também uma vida que levou ele a ser assim. Uhum. Esse cara não, ele é um estudante de medicina, esquisito. Ser esquisito não é crime, gente. Uhum. Mas, né? E aí, de repente, por uma série de coisas que a menina faz, beija ele, fala que ele é namorado dela, pra mãe, não sei o que, não sei o que, o cara juntou ele com o cara na cabeça dele e falou, é o amor da minha vida. Tipo, é muito raso, assim. E, cara, eu já li Rafael Montes para um caralho. E eu sei que ele é capaz de escrever coisas interessantes e que, com profundidade. E esse filme, esse livro, caraca, é, tipo, muito ruim. É muito ruim. Pra mim, a pior coisa dele... Eu só não li dele Suicidas. Foi o único livro dele que eu não li. E Bom Dia, Verônica, também, que eu não tenho o menor interesse. Mas, e falam que Suicidas é muito bom. Mas esse livro é o pior dele, assim, passem longe. Disparado. E a série tá ficando bem. Eu vou terminar, né? Faltam dois episódios. É, porque assim, tudo que eu li dele também, por mais que as pessoas normalmente problematizam muito como ele escreve mulheres e que como ele faz umas violências que é tipo assim, é só pela violência. Mas são livros que tem um mínimo de história. Beleza, podem não ser personagens perfeitinhos, não sei o quê, mas ele está contando algo. Dias Perfeitos, a impressão que eu tenho é que Só tortura. Só o choque mesmo, choque velho. É isso. Então eu acho que se a final for diferente, ela se vingando e vingando Rafael Calcinha, que morreu, coitado. Sim. Foi de Ozzy e nem soube direito por quê. Porque no final das contas ele só viu que assim, ela tava apagada, mas sabe nem o que ela passou. Enfim. Pois é, mas se fosse ela se vingando também. Até o menos, amigo. Ai, pelo menos, sabe? Porque se ela terminar noiva dele... Eu acho que vai ser ele com a amnésia, aí ela vai dizer, sou sua noiva, e aí ela vai planejar essa vida perfeita com ele pra ela se vingar lá na frente. Ah, falar assim, eu noiva desse cara, ele não vai ter descanso. Mas assim, agora eu vou transformar ele no homem que ele sempre deveria ser. Pois é, o destaque é que realmente evolui, eu achei, assim. Ela começa muito Wolf Maia, qualquer coisa. Uhum. E aí, conforme a personagem vai se transformando, ela vai se entregando foda, assim. Então, Ela eu gostei muito. Ele eu achei muito... Nem com medo dele eu fico, gente. Ele não me passa nem isso. Ele me passa um nojo. Não, sai daqui, garoto. Vai tomar um banho. Lavar esse cabelo. É lavar esse cabelo, eu amo. Agora, ela realmente cresce. E é porque ele é isso que você fala, assim, acho que o Sassi falou. Você vê esse menino por 2 segundos, você tem certeza, o psicopata vai me botar numa mala. Não tem como você cair que ele é um menino bom. Menino bom. É. Berimbau. Ah. Menino com os olhos esbugalhados. Primeira cena dele, sob o ponto de vista dele, aí é indo pegar um negócio com o Rafael Montes. Rafael Montes oferecendo a pecanha. Que, aliás, deu essa piadinha do Rafael Montes churrasqueiro, né? Uhum. Ai, ai. Ah, então. Uma bosta é nota 9. Né? É, vamos torcer pra que Deus elimine, né? Olha aí. Vai. Deus elimine a porta de Rafael Montes pra fazer essas coisas. É, e aí o que me desespera um pouco disso tudo é ter as pessoas que estão dizendo, meu Deus, série da geração, que maravilhosa. Ah. Não é possível. Ah, todo dia, né, amigo? Ah, menino, tem, todo mundo fala. Aí você fala que o negócio é mediano, porque é uma série bem mediana pra baixo, é. Total sem carisma, mas as pessoas falam, você não sabe apreciar, que não sei o quê, o cara é quase blá blá blá. Não é um roteiro que vale a pena você ver nem lavando a cozinha, gente, falando sério. Ah, ao contrário de Uma Mulher no Escuro, que vai sair também, que é a adaptação do livro dele, uhum. Esse... É maneiro. É bem... Dá pra fazer legal. Agora, se vai fazer, é outra história. É, apesar de que eu tenho muita dúvida de como é que eles vão fazer a dúvida de quem é o assassino de Mulher no Escuro, né? É. A próxima vítima, né? É, porque no livro ele fica botando os pensamentos da pessoa, que você não sabe quem é, né? Dos três. Uhum. Um narrador aí, misterioso. Na série vai ser uma voz, assim. Exatamente. Tem que ser. Eu amo. Mas, seguindo aqui, menino, né, já que falamos aí de Rafael Montes, vamos dar uma continuada no clima pesado, né, porque tivemos mais um filme aí da categoria Tyler Perry, mas sem ser do Tyler Perry. Tyler Perry versus. E essa é pra quem diz que branco também pode sofrer, né? Olha aqui. Não é, menino? Porque vamos falar aí de A Noite Sempre Chega. Mais uma noite chega. E com ela, a depressão. Ai, essa aí a chegou. Pegou depressão hoje. Porra, passei até mal, gente. Cara. Uhum. Quem diria que a gente teria um remake de Até a Última Gota tão cedo, né? Whitewashing. Filme protagonizado por Vanessinha Kirby, né? Que tá muito nossa famosa. Nossa mãe. Ser a nossa mãe, né? Sue Storm. Também tem a Jennifer Jason Leigh, que sabe fazer uma mãe cretina como ninguém. Tem Eli Roth, né, diretora aí de O Albergue 2. Tem Randall Park também, né, menino? Tem Michael Kelly. É um elenco. Randall Park como um grande partidão, né? Exatamente. Que a gente tem essa menina, Lynette, né? Grande Lynette aí. Que Lynette, tá... rainha do croquete. Que tá pra realizar seu grande sonho, né? Que é comprar sua casa própria. Né? Tá aí para realizar esse sonho. Ela precisa dar essa entrada de 25 mil dólares para poder segurar a casa. Sim. Na verdade, casa... é 50, né? 25 foi o que a mãe dela casou. E a casa tá toda cagada, toda caindo aos pedaços. A casa tá toda podre. A casa abandonada, né? Da Marina Borete. Os Pandarecos. E aí, quando ela chega lá na imobiliária, né? Ah, fica esperando a mãe e nada da mãe, porque a mãe tem que assinar também o papel e levar os 25 mil dólares. E nada da mãe chegar. E aí o cara da imobiliária fala assim, poxa, tem várias pessoas interessadas nessa casa aí, né? Que essa casa é um hit. Uma sina. Porra! Né? É um hit, né? Nossa, eu amo. Mas vou te dar até amanhã, 9 da manhã, então, pra você me trazer os 25 mil dólares. Ele não fala dessa calma não, né? Pra gente fechar o negócio. Ele falou, né? Putin aborteira. Eu sou piranha. Tem até as 9, desgraçada. E aí, menino, Lynette chega em casa e fala, pô, mãe, nem apareceu lá, né, não sei o quê. Ela falou que eu já fiquei presa no trabalho. E comprei um carro novo. Que? Fala, poxa, peguei esses 25 mil dólares que eu tinha e comprei um carro novo. Acho que eu merecia, né? Eu trabalho muito. Merecia esse mimo. E a Elinete fala, não, você tá de sacanagem. Se eu comprei um carro, é porque eu mereci. Ela fala, mas é claro que eu não tô de sacanagem. Ela fala, mas você tá de sacanagem, com certeza. Aí ela falou, só de sacanagem, vou botar na sua garagem. E vale dizer que Elinete tem um irmão... Tem o irmão Kenny, né? Tem o Kenny, que ele é uma pessoa... que ele tem algum grau de autismo, né? E acho que ele tem Down também, né? O Kenny. Uhum. Então ele é muito dependente da Lynette, obviamente da mãe. E a mãe fala assim, menino, vamos dar uma volta no meu carro novo. Beijo pra Lynette aí, paz nos estádios. E ela sai e fala assim, ó, meia-noite, buscar teu irmão, hein? Que conta buscar segredo. Teu irmão, eu vou trabalhar. E aí Lynette parte, né, nessa busca. Busca pra mim. Busca pra mim. Nessa busca para conseguir esses 25 mil dólares num período ali de um pouco mais de 12 horas, né? E, amigo, o que essa mulher come, que o pão que o diabo amassou, sapateou, né, e pisou de novo, é uma sacanagem, né? Que, como o Zanon disse, quando você pensa que a merda chegou no fundo do poço, abre mais um alçapão e ela desce mais um nível para baixo. E é aquela mesma história dos 40 dólares. Lembra, gente, daquele filme que a mulher ficava assim, eu preciso de 40 dólares para comprar o almoço da minha filha. Aqui virou os 20 e eu preciso do meu dinheiro para pagar a casa. E aí ela vira abaixo. Viada, sabe, assim como Janaia. Assim como Janaia se envolve com as piores pessoas do mundo, nossa querida Lin também, né? Sim. É traficante, é cliente, é todo mundo barra pesadíssimo. Um amigo que depois quer roubar ela, gente. É, primeiro ela tenta de boa, quer vender seu corpo, né? Ela tenta vender seu corpo pra rentar o pai. Não tá valendo nada, né? Porque o cara dá 500 dólares e fala: vou te dar mil aqui, milão, porque não vou querer mais. Porque ela fala assim pra Randall Park: então, menino, tem um negócio da China pra você. Porra. Empresta. Empresta pra você mim. Me empresta, pra mim. Você me empresta 25 mil dólares, eu compro a minha casa e é essa área tá ótima para imóveis dessa época, assim, entendeu? Então, aí ele fala assim, garota, você tá completamente... Ele dá uma risada na cara dela. Ela podia ter falado pelo menos assim, me empresta aí, depois eu vou te pagando com boquete, coisa buceta, assim. Né? É, não cobra os próximos anos. Você pensa, você me paga 500 dólares por transa. Se você me emprestar 25 mil, porra, você tem transa por uns 3 anos. Nossa, a buceta vai ficar assadíssima, viado. Ah, mas foda-se, a casa tá... Vai ficar em carne viva. É isso. Porque não tem condição nenhuma. Eu acho que ela poderia oferecer um pacote pra ele, ó, vou te oferecer tantos programas aqui pelos próximos anos. Você tem tantos dias úteis pra usar. Eu amo cartão fidelidade. É isso. Oh, yeah. A cada 10 carimbos você ganha uma transa grátis. Adoro. Ganhou a mãozinha, né? Aí, menino, essa mulher, né, dá pra ele, aí ele faz o que a Ramona falou, né, paga os mil dólares pra ela e fala assim, nunca mais quero te ver sair daqui. E aí, menino, esse homem vai atender o telefone, né, falar com a esposa e deixou a chave no console, na Mercedes, né? E aí, o que a Lynette faz? Rouba o carro, que ela não sabe nem dirigir direito, né? Ela rouba o carro e larga o carro na Cracolândia. Larga o carro na Cracolândia, porque ela fala, não quero esse carro, né? Ela rouba o carro a troco de nada também, né? Ela podia roubar o carro e vender o carro. Ela eu achei resolvia... que ela ia fazer isso. Resolvia também. A noite, né? Resolvia a noite. Mas não dá, gente. Como é que elas iam vender? Ela ia vender o carro de madrugada. Mas por que ela levou um desmanche, um carro velho? Eu acho que foi só um desespero, assim, porque depois ela... Larga, amiga, ela pega um cofre de um mafioso pra abrir. Sim. Ai, meu Deus. Aí, menina, ela rouba o carro e aí começa a sequência, né? Porque ela vai atrás desse grande... dessa pessoa que trabalha com ela lá no restaurante, né? Que ela nem conhece ele direito, mas fala assim, como ele é ex-presidiário, com certeza ele vai saber de coisas. Aí ele fala, aí primeiro ela vai na casa da amiga puta, né? Fala, então, puta, tô precisando do meu dinheiro que eu te emprestei, que te tirei da cadeia. Então, puta, é ótimo. E aí a puta fala pra ela assim, você tá achando que eu dou o cu na zona? Tá achando que eu tenho 3 mil dólares aqui assim, como nada? Aí ela fala, mas com certeza, acho que sim. Ela fala, claro que não. Tenho aqui, ó, $500. Vou pegar aqui no cofre do meu daddy. Vou pegar esses $500 aqui, ó, e esteja agradecida. Ela fala assim, gente... Aí ela fala assim, então posso ficar aqui na tua casa rapidão, enquanto tu aqui pensando, tu vai embora? Ela falou, pô, fica à vontade, né? Be my guest. E aí, menina, ela vai atrás desse moço que trabalha lá com ela, lá, Cody, e fala assim, então, menino, eu tenho um cofre na minha casa, mas eu não tô conseguindo abrir ele, esqueci a senha. Esqueci. Aí ele fala assim, mas o cofre é teu? Aí ela fala, o cofre é meu. Mas o cofre é teu? Ela fala, o cofre é meu. Tem culpa. Ela fala assim, vou te dar $400 pra tu abrir esse cofre, que é meu, entendeu? Vou te dar $400. Aí ele fala assim, mas $400 pra só olhar? Aí ele, só olhar. Só olhar, só olhar. Aí ele chega lá, vê, aí ele fala assim, esse cofre é teu? Ela fala, é meu cofre. Aí ele tenta lá... É meu, eu roubei. Aí, eu roubei, é meu. Ela tenta, eles tentam lá, não conseguem, aí ele fala assim, eu tenho um amigo que consegue abrir isso aqui. Aí ela fala, porra, partiu. Aí eles pegam o cofre, não sei o que, e levam um lugarzinho perigosíssimo. Né? Busca pra ali. Lugar perigosíssimo, um homem cheio de tatuagem na cara, piriciando Mike Tyson, o outro fumando crack na garagem. E aí ele tenta abrir o cofre com a esmerilhadeira, né, menino? Tenta abrir, não consegue. Aí ele fala, vou abrir da forma antiga. Pega uma marreta e maceta o cofre. Aí ele fala assim, esse cofre é teu? Ela fala, esse cofre é meu. Isso porque, assim, o propósito dela era abrir o cofre, né, intacto, deixar e devolver lá pra casa da puta e ninguém nunca desconfiar. Exato. Mas depois que o homem destruiu o cofre inteiro, acho que vai ficar um pouco difícil. Né. E aí eles acham dinheiro, vários Rolex e 1 quilo de cocaína. Joga pra cima o dinheiro. Aí ele fala assim, esse cofre é teu? Ela fala, o cofre é meu. E o que tem no cofre? É meu também, né? E aí, menino, começa uma briga super avulsa, os drogados tudo pra cima deles, não sei o quê. É, a Vona, ela sempre com aquela bolsinha, né, menino? Tentando, pegando os dinheiro voltando. Ah, bicha cartando dinheiro, catacata fudido. Eu adoro que os bandidos ficam assim, você se meteu com gente muito perigosa, o dono desse cofre vai vir atrás de mim, vai me matar, não sei o quê, né? E eu pensando assim, você pode só ficar quietinho também. Vai se gabar ainda... que abriu o cofre? E ela ainda ia deixar o Rolex e as coca com ele. Ali. E aí, menino, eles vão fazer a contagem do dinheiro, tem só $19,000. Poxa. Né? Ela precisa de 25, só tem 25, só tem... E aí, nisso, mamãe liga e fala assim, garota, tu não foi buscar teu irmão tá chorando. Chorando lá, na casa de Ciele. Tadinho. Aí ela fala, vou lá buscar. Aí ela busca o menino, gente, Kelly. E que ele passa a ser o terceiro elemento, né? Desse heist aí todo. Coitado. E aí, menino, o amigo bandido fala assim, então, você precisa de $4,000, né? Eu pego $4,000 na minha casa, te dou, e você me diz onde tá a Mercedes que eu vou vender. Ela fala, pô, beleza? Tranquilão? Show. Aí esse homem vai lá, pega o dinheiro, e aí quando chega na Mercedes, ele fala, me dá a bolsa. Aí ela fala que a bolsa? Ele fala, a bolsa. Mas a bolsa com dinheiro? A bolsa com dinheiro. Primeiro ele fala, você me dá metade do dinheiro, porque você não pensou em mim em momento nenhum. Você nem me pagou os $800 que tu falou que ia me pagar pra poder levar lá o cofre. Piranha. Aí ela, não. Eu preciso do dinheiro. Ele, então agora vai me dar o dinheiro todo. Agora eu quero só metade, não. Quero a porra toda. Cara, coitado. Aí esse homem arranca a bolsinha dela, sai de dentro do carro. Essa mulher pega o carro, joga esse homem pra cima, plau! E pega a bolsa com dinheiro. Aí eu fiquei imaginando o seguinte, né? Nessa parte do filme, falei assim: digamos que o fim desse filme seja a Lynette feliz comprando sua casa. Uhum. Eu acho que tá tudo bem que ela roubou um carro, roubou um cofre, fodeu tudo e ninguém vai atrás dela? Pois claro. É, né? Claro, a impunidade tá aí pra todos. Tá meio difícil a anistia dessa gatinha. Sem anistia. É. Mas e digamos. Aí, menino, esse grande mousse aí, né? E aí ela vai tentar vender a coca, né? Uhum. E aí ela vai atrás de Michael Kelly, que eu achei que era Zelk Vanek, né, menino? Mas, gente... eu achei que era Zelk Vanek. Porque é parecido, né? Os dois são parecidos. Agora como vocês inventam as pessoas. Mas, gente, Zelk Vanek é muito famoso aí nos anos 2000. É, o Giancarlo Esposito do seu tempo. Exato, todas as séries tinha Zelk Vanek. Toda série. É o careca grande, de Damages. Grande papel marcante em Damages. Sim. E aí ele vai lá e aí a gente descobre mais uma coisa do passado triste de Lynette, né? Que Lynette fugiu de casa quando tinha 12 para 13 anos e foi morar com esse homem. E esse homem colocava ela para se prostituir. Né? Sim, triste demais. E o pior é que ela ainda tem sentimentos por ele, né, Boo? É, meio que ele assumiu uma posição paterna ali, né, na vida dela. Uhum. E aí ele fala assim... Eu consigo vender essa coca aí por 3 mil. Aí ela, porra, 3 mil? Meio quilo de coca? Aí ele fala, garoto, tá de madrugada, para de ser doida. Aí ela fala, tá bom. Aí ele fala assim, ó, leva aqui nesse enderecinho que vai ser sucesso demais. Menina, essa mulher chegar lá, o homem não vendeu a coca, né? Vendeu a prochasca dela. Sim. Essa mulher fica desesperada. Desesperada. Eu desconfiei disso no momento, no minuto zero, né? Na hora que eu... Você descobre que ele foi um cafetão pra ela e manda ela ir nessa casa de madrugada, que é praticamente um baile funk, com um motel em cima. Eu falei, isso vai dar merda, o cara vai querer comer ela. Ela fica desesperada, briga com o homem, luta com o homem, quebra a garrafa na cara do homem, uma desespero, né? Aí ela... Porque o homem humilha ela, né? Joga o dinheiro em cima dela, uma desgraceira também. E aí ela consegue fugir, né, menino? Tá, não sei o que, nananã. Aí essa é a última parte, né? Das tristezas de Lynette, né? Sim. Depois de tudo que ela passou, tava bom, né? Tava bom. Demais. Aí ela volta... A última parte é a humilhação da mãe dela, né? Ah, aí ela tá voltando pra casa. Aí quando ela tá voltando pra casa, o homem da imobiliária fala assim, então, menina, mesmo se tu conseguir o dinheiro, já vendi a casa. Tá bom? Não deu pra esperar, Linda. Deu pra esperar. Um beijo a todos aí. Madrugada, né? Uma casa de madrugada. Ah, porque a casa tava muito disputada, né? A casa o casarão dessa, daquele, né, gente? E aí ela fica desolê. Aí ela chega em casa e fala, tá vendo, sua vagabunda? Se você não tivesse usado o dinheiro, eu tinha conseguido a casa de papai. Aí a mãe dela fala assim, minha garota, eu não gosto dessa casa, não. Odeio essa casa. Inclusive, já te falei 200 vezes que eu não queria. É, inclusive eu e Kenny... Tamo indo embora pra casa de ciclanes, entendeu? Mona. Mentira, não sei o nome dela. É Mona, eu acho. É Mona mesmo, cara? Não, acho que não é Mona, não. Mona, você José, tá bom. É Mona. Inclusive, eu tamo indo pra casa de José. Né? Eu tamo indo pra casa de José. Vamos ficar lá. Eu não quero essa casa, não. Casa pode. E você acha que Kenny precisa de você, mas Kenny não precisa de você, não. Ninguém precisa de você, não, garota. Para de ser doida, tá se valorizando demais. E mas aí bate... Filha puta, né? A filha fez tudo a vida inteira. Sim. Aparentemente, agora ninguém precisa dela, né? É uma vagabunda. Exatamente. Vou perguntar uma coisa pra vocês. Esse homem aí, esse cafetão dela... Porque tem uma hora que eles mostram um plot de abuso mesmo dela pequena, não é? Uhum. E aí, quando ela tá brigando com a mãe, que a mãe fala, ah, você se prostituía pra comer cheeseburger, não sei o quê... E aí ela fala, e quando eu precisei de você, você não fez nada. Sim. Aí eu fiquei pensando que ela era abusada pelo pai dela também, a mãe não fazia nada. E aí eu pensei que foi abusada pelo pai dela e que o irmão dela era filho dela. Dela com o pai. Eu achei que ele era filho. Achei que ele era filho dela em algum momento. Porque assim, essa conversa. Porque assim, ela, o cara que fez a mãe não tava junto. Então eu não entendi essa parte da conversa. Que foi muito boa, a cena em si, muito bem atuada e tal. Mas o diálogo me deu essa impressão de abuso, né, paterno ou com a mãe acobertando alguém que eu não vi no filme. Eu entendi até a mesma coisa, tanto que eu falei lá pra vocês, falei, meu, eu entendi isso que tava rolando. Eu entendi que ela tava falando do tipo assim, eu sofria, eu fiz tudo que eu fiz, eu tinha 16 anos, eu era burra, não tinha cabeça, eu fugi de casa, você sabia e você não fez nada, tipo, você não veio atrás de mim. Não me acolheu, não fez nada. E aí, tipo, por isso que ela meio que culpa a mãe também por esses abusos que ela sofreu. E a mãe vira na cara dela e fala, você pode me culpar à vontade, porque o que aconteceu, aconteceu, mas agora eu não preciso de você. Essa é a verdade. E eu falei, mano, sério, eu se fosse essa mulher, eu sairia igual um zumbi no meio da rua e me tacaria na frente do primeiro carro. Meu Deus. Porque passar por tudo que ela passou em prol dessa família podre e ainda ouvir isso, mano, não tem como você recuperar a cabeça num negócio desse. Não tem. E aí, menino, Vanessinha decide juntar seus panos de bunda e viver sua vida, né, menina? Ela pega e ela ainda... tem que fugir dali muito antes, né? Exato. Ela tá sendo procurada por bandido, polícia, empresário. Renda ao parque. Exatamente. E aí, menina, ela ainda deixa dinheiro, né, pra mãe, vagabunda. Olha isso. Ah, nossa. Falei, não deixaria nenhum. Deixaria um vai tomar no cu. Tá escrito assim no papel. Velha piranha do caralho. É. O Zaron ficou com ódio da mulher arrombada. Gente, eu fiquei com ódio dessa velha desgraçada. Vanessinha não merecia isso. Não, né? Mas não, é bom que depois Vanessa Kirby saiu de lá e inventou o jogo, né? E aí ela ficou rica. Ah, é verdade? O jogo do Kirby, da bolinha rosa. É, amor. É, não. Que ótimo. Ai, eu amo. E aí termina ela indo embora, né? Falando que se escolheu, né? É dando isso. Um grande textão. Igual do filme. Eu acho que assim, é bem o que o Zanon falou quando ele assistiu. O final é bom, o começo é ok, uhum. O meio você joga fora, né? Porque assim. Porque é uma escalonada de merda que é só pelo choque velho, né? Uhum. Ela sofre, não sei o quê. Não precisava de tudo aquilo. Não, eu acho que é uma escalonada de merda que faz muito pouco sentido. Beleza, ela gosta muito dessa casa, ela tem a memória afetiva do pai, não sei o quê. Mas eu acho que não justifica o tanto de coisa que ela faz e o tanto de consequência que ela vai ter que enfrentar, né? Que é isso, a menos que ela já soubesse que ela ia fugir desde o início, ela teria que falar, porra, vou me fuder aqui, não vou conseguir nem curtir essa casa. Uhum. Então eu acho o argumento do filme muito fraco pra ela chegar no ponto que ela chega muito rápido. Cara, eu acho que o argumento do filme é da casa ser o lugar aonde ela conseguiria não perder o irmão. Pra mim, até aí eu tava comprando. Porque, tipo assim, sim, é importante a gente ter essa casa, porque senão, cara, a gente vai perder ele de novo. Porque aparentemente ele já tinha ido pra um abrigo. Então, assim, eu acho que o desespero dela foi movido pelo amor à família, que é o irmão, basicamente, né? Que a mãe cagava pra ela já. Mas isso tudo é quebrado a partir do momento que ela fala, I choose me, tchau. Largou o irmão, a mãe, e... fez essa merda. Acho que o momento que ela leva o irmão pra aventura e atropela um cara na frente dele, né? Exatamente. Porra. Que ela fala, ah, eu fiz tudo por... eu faço tudo por ele, eu jamais colocaria a vida dele em risco. Aí a mãe, tá, e pra onde você levou ele? O irmão, aí eu fico preocupado com você ser tão doidinha, né, querida? E aí ela, imagina, fazendo nada, pá, passa na cabeça do cara com um pneu. Mas aí no final ele fala que ama ela, né? Que ele é o irmão mais velho dela, vai sempre cuidar dela. Mas assim, gente, Vanessa Kirby, minha mãe, porque olha, eu assim, eu não lembro de. Eu vi de Quarteto mesmo, que é onde que eu marquei ela. E, gente, maravilhosa nesse filme também. Amo muito. Sim, ela tá perfeita. Ela é muito boa, mas o filme, não sei. Exatamente. Vamos matar aqui dois coelhos com uma cajadada só, né? Eita, primeira gloriosa colapso, né? Puta merda. Série mexicana. Não vi colapso. Demais. Não perderam nada. Motivo do meu colapso, né? Não perderam nada. É uma série super confusa, né? Que ela deixa pra se explicar no final do episódio, achando que você vai chegar até lá. Nos últimos dois minutos, a otimista, né? Entendeu? Autoestima da porra, né? E parece que o grande atrativo dessa série é porque a protagonista é a menina que fazia aquela série infanto-juvenil Teeny, né? Que famosa. eu não sou dessa geração. Então, não. Famosa Teeny. Pra mim, nada é a mesma coisa. E aí tem essa Teeny, né? Que ela é pioneira, né? Toca piano, né? E já começa no Whiplash, né, menina? Ela sangra. Ela tem um colapso, piano, né? Pois é. Ela tem um colapso. E aí a gente descobre que o motivo do colapso dela é só porque ela descobriu que a família dela não é a família dela, né? Ela é adotada. Nossa. E aí essa mulher fica toda se trimilicando, com a mão sangrando, um inferno. Só por causa disso, né? E ela foi criada por uma família rica, vale dizer. E aí ela fala assim, bate o pezinho e fala, não, quero achar mamãe, preciso achar mamãe. Vou mamãe. Eu quero mamãe, quero saber quem eu sou. E aí essa mulher se mete num avião, vai pro México. Aí chega lá, encontra um segurança gostoso. Amo. Né? E aí ela vai atrás de sua certidão de nascimento, né? Quando chega no cartório, o homem do cartório fala assim, não tem pão velho aqui. Aí o gostoso invade o cartório, rouba as informações dela. E nisso tem um plot avulso de uma família com um menino de elite, né? Valério, menino de elite. Lá, que aparentemente ele é de uma família de mafiosos e tal, não sei o quê. E só que aparentemente final... não tem relação de uma coisa com a outra, tá? Ela de um lado procurando essa mãe dela. Exato, e essa família avulsa do outro. Mafiosando. Mas aí, o que acontece no final, Leonardo? Aí no final, como é o nome da querida? Enfim, fulane, adotada, Chini. Pianista, Tini. Tini. Tini, ela encontra, junto com segurança gostoso, uma amiga da mãe dela. A amiga dela fala assim, ai, sua mãe era tão linda, não sei o que, tão criativa, né, meu amor? Ela passou isso, passou aquilo. Aí Tini fala assim, ai, minha mãe morreu. Ela, não, tá viva. Ela é, você falou dela no passado, né? Ah, não, é porque a fulana Maribel que eu conheci não existe mais. Não existe mais, exatamente. E ela chega lá, tá Maribel toda com a comida, toda, né, sequelada. E aí, quando o Tini se apresenta, oh, sua filha Tini, ela começa a gritar, não tire ela de mim, caralho. Tini, Tini. E aí a gente vê no flashback que, na verdade, ela foi, né, escrotizada pela família, que a gente estava até então vendo. E aí tiraram a filha dela, mandaram pra sei lá onde. E aí a gente vai acompanhar essa grande trama política aí que teve, né? A gente não vai acompanhar nada. É Miranda o nome da gata. Miranda, não vamos acompanhar nada, porque não somos obrigadíssimos. Ai, gente, mas assim, é uma enrolação pra chegar no ponto. Sian! E aí eu fui tentar ver o segundo, né, Sassi? Mulher de Deus! Porque eu falei assim, se o segundo começar, pelo menos já no passado, pra gente ver um pouco do que Maribel passou, né? Aí, não, eles continuam com a Tini... Ai, o que será que mamãe quis dizer com isso? Meu Deus do céu. Aí eu parei, não consegui seguir, não. Graças a Deus. E assim, uma série sem atrativo, sem liga, sabe? É, porque se fosse um dramalhãozão, pois é, mas não tem nada. Se fosse igual o Palpito, né, perfil falso. Pecados Inconfessáveis, né, nesse ritmo, seria milhões. É. Mas não é, infelizmente. Não é. Né? Mas saindo do México, menino, vamos dar um pulinho ali rapidamente em Providence Falls. Né? Puta merda. Que isso foi um bait que Zanon pegou para si e jogou para todos nós. Não joguei, eu coloquei. Eu falei assim, ó, você não coloque palavras em mim, em meus dedos. Você jogou pra gente. Eu olhei no Twitter e falei assim, a pessoa comentou. Estou viciada numa série de um cara que vai para o futuro. Eu amo que estou viciada numa série, só tinha um episódio. Então, eu acho que tinha vários, né? Ah, mas o episódio que tinha que valia 5 episódios como uma série. Uhum. É, exatamente. Aí eu estou viciada numa série de um cara que vai para o futuro, encontrar o amor do passado, ele tem que fazer ela se apaixonar por outro cara. E ainda vendeu a história errada, porque não tem nada de que ele vai do passado para o futuro. É, né? Sim. É isso mesmo. Não, tecnicamente não é, né? Ele tava no purgatório. Não, mas ele vai de uma época pra outra. É. Ele só conhece o mundo feudal e ele vai pros dias de hoje. Uhum. E um edit bonitinho, né? Aí eu falei assim... Maria é um Edith. Grande mousse, né? Porque tem Jane, né? Então vamos... Uhum. Aí eu joguei no grupo. Aí você, Eduardo, falou... Quer que eu ponha na pauta? Eu não falei nada. Aí eu falei assim... Você... Eu vou assistir. Se você quiser pôr, pode colocar. Coloquei. Então não pode recuperar. Você não disse pra gente que o episódio tem 1 hora e 30 minutos. Eu falei. Depois. Eu falei, assisti e falei. Vocês depois, né? Não, antes de vocês verem. Ixi, lavação de roupa suja, hein? Depois que eu já tinha mandado o episódio pra você, né? Que você disse que tinha uma sim, hora e 30, né? Mas precisa pagar, né? O episódio. Pode. Pode. Porque é uma minissérie, né? Em 3 episódios do glorioso Hallmark. Vocês querem uma revelação já? Qual? Essa incrível minissérie é baseada em 3 livros de 300 cacetada página. Então é um episódio adaptando cada um, pelo visto. Cada um livro, né? O Hallmark gosta de fazer isso, né? E aí, eu avisei antes, é do Hallmark. Mas eu não tenho nada contra o Hallmark, já vi várias coisas. Não, eu, inclusive essa sinopse pra mim, ela poderia se desenvolver de 350 formas mais interessantes do que é desenvolvido. Né? E cada parte tem um nome diferente, né? É, que é os livros. Que é o primeiro que a gente viu foi o Chance of Lifetime. O segundo é An Impossible Promise. E o terceiro é Thief of Fate. Mas é Hallmark ou Lifetime? Hallmark. Você falou que era não sei o que da Lifetime? Não, o nome do episódio. Não sei, garoto. Viado, meia-noite 46, a minha mente não tá mais processando. Eu acordei 5h50 da manhã. A minha mente não tá mais processando. Vai. Não entendeu? E aí, menino? Tem Kate Stevens. Isso é um atrativo porque a gente gosta da Kate Stevens. Sim. Né? Fazendo Kate Stevens, dela. Né? Sempre. É o papel dela, né? A gente só aceitou que ela faz o papel dela. Afinal, um bom papel, né? É, não. E ela é boa em fazer o papel de Kate Stevens. Sim. Eu acho que ela é a melhor pessoa em fazer o papel de Kate Stevens. Sim. Ela sempre entrega quando vai fazer o papel de Kate Stevens. Eu amo. Esse mocinho que faz o par romântico dela... Eu tenho a impressão de que a gente já viu ele em alguma coisa, mas eu não consigo me recordar. Mas, amigo, ele é bem genérico, né? Inclusive, ele é igual o outro, que ele tem que fazer ela se apaixonar por ele. Só que um é louro e o outro é morena, né? Não, achei os dois idênticos. Ah, lembrei, ele fez aquela série de mistério do falecido Freeform, que a menina era babá, que ia morar no prédio, que o prédio era tudo esquisito. Ai, como é que é o nome dessa série? Eu lembro. Eu esqueci. Ele era o mocinho dessa série, né, que ajudava a menina nas investigações. Mas aí, menina, a gente tem esse casal que, tá, esse, que é apaixonado em 1844, né, e uma tragédia interrompe esse romance, né. Só que a menina Cora, ela reencarnou, né. Reencarnou algumas vezes, mas o menino Lia ficou preso no purgatório. Uhum. Porque ele não deveria ter se apaixonado por ela e ela não deveria ter se apaixonado por ele. Porque no destino dela, ela deveria ficar com o Finn, né? E agora, o Liam, o purgatório acabou, né? Ele foi expulso do purgatório. E a fada madrinha lá falou assim, então, tem uma missão pra você, que é resolver essa questão que você precisa juntar Cora com Lia, com Finn. E se você fizer tudo direitinho, pode ser que tu, ó, partiu o céu, né? Mas essa é a sua missão. Só que... É, só pra mandar entender, as cenas desse lugar místico, que eu até tinha pesquisado o nome no livro, é tipo uma sala branca, tipo aquela novela... A Deus Viagem? Da Cuda. A verdade que é... Que tava Gonçalves na frente de um computadorzinho. Eu amo. Eu amo. É isso, é tipo a Desi Gonçalves e um outro ano falando assim, fulano, sua missão agora vai ser juntar a Cora com o Finn, tá? Porque você fez merda, e aí ele fala, ai, dona Desi, tá bom, né, já que você tá mandando. E aí eu fiquei, não tô acreditando que é isso. Gente. E aí a Cora no presente, ela é polícia, né, Kate Stevens. Detetiva. Ela, detetiva. Ela fica, enquanto tá investigando vários casos super, né, bombásticos, labubônicos, ela fica tendo sonhos com o passado dela. Que até então ela nunca tinha, né, agora... Exato, e ela fica assim, nossa, que curioso, é como se eu estivesse num livro de época. Que coisa! E é uma produção, assim, desse passado, desse tudo, assim... Não, você me ganhou, né? Na DC Gonçalves, na frente do computadorzinho. E ganhou aí. Olha, e a produção, ela grita Hallmark, né? A produção grita Hallmark. Que é tudo muito cafona. Assim, só pra eu saber aí o que é. Todos esses filmes romance e Água com Açúcar é do Hallmark. Telefilme. Um monte de telefilme do... Água com Açúcar é do Hallmark. E a produção, você bate o olho. Hallmark é a Lifetime homofóbica. Ih, é verdade que tem aquele do filme dos viados, né? Eita. É, não, porque a Lifetime tem o dos viados, né? E o Hallmark é da família brasileira. Né? Isso, o Hallmark é tradicional, vai tomar no cu seu arrombado. E aí, menino, uma coisa que é interessante é porque todo mundo que tá no presente é reencarnado, menos ele. Né? Uhum. E ele é jogado lá. Por motivos de se decidiu. De se decidiu, exatamente. E aí ele é jogado em 2025 como um detetive de polícia, só que ele não sabe nada da vida de 2025. Ele não sabe o que é um celular, ele fala assim, ah, conversei com fulano nesta caixa. Tem um negócio tocando aqui, fazendo barulho no meu bolso e eu não sei o que é. E ninguém estranha isso. Ninguém, todo mundo acha super natural. E a gente fica vendo os flashbacks desse grande romance tórrido ali nos anos 1800. E acho que mais ou menos ali pela metade do episódio, eu tenho que dizer que eu fui avançando várias coisas que eu tava achando muito chato, a gente começa a ver esses flashbacks e mais ou menos vai espelhando o que aconteceu em 1844 com o que tá acontecendo agora em 2025, né? Ou seja, a história se repete. Exatamente. É isso, assim, vale dizer que nas duas épocas, a Cora e esse moço aí, Liam, eles não têm nenhum motivo pra se apaixonar. Eles só se olham e falam assim, gosto muito, a gente tem tudo a ver. A série não constrói nada em comum entre eles, tipo, você não tem nenhum motivo pra torcer pelo casal. É tipo o Theo. E aí eles ficam, nossa, gosto muito, caramba, era pra ser. E você fica, por quê? Meant to be. Uhum. Né? Era meant to be. Aí, menino, é esse plot, e nisso ele tem que ficar ajudando a Cora a ficar com o Finn, e tem um negócio que ele fica levando um choque, né, toda vez que ele se aproxima da Cora, ele leva um choque. Ai, gente, é maravilhoso, porque, tipo assim, ele encosta nela, toca a mão dela, ele fica, Ai, aí, ele fala, por que aconteceu isso? Ah, porque Desi não confiou que você ia conseguir manter sua promessa de ficar longe da Cora. Exatamente. Aí ele fica levando choque. E é só essa punheta, né? Durante 1 hora e 24 minutos. Insuportável, o negócio não pá. É a mesma coisa, over and over and over again. Não, e aí Exato. Tem um plot que eu não sei se eu entendi muito bem, porque eu realmente não tava, né, muito investido. E do nada, Liam sai numa viagem de carro com a loira avulsa. É porque ele tira ela de casa, porque ele sabe que vai acontecer o assassinato do marido dela. Entendi. E da primeira vez ele foi o suspeito, né? Porque quando ele entrou na casa pra devolver o relógio, ele viu o defunto e a empregada viu ele. Então ele imaginou que isso ia acontecer novamente, ele decidiu se afastar. O que não adiantou de nada, porque ele foi o principal suspeito de qualquer forma. Não, e aí ela fica querendo beijar ele do nada. Põe a gasolina aí pelo menos, Linha, caralho. Aí encontra uns trombadinhos no posto, que pode ter a ver ou não com... Aí fala, ai, gente, você me jura? Que preguiça. Muito e aí bom. Quando o Cora fica sabendo que ele tava com essa loira, ela fica transtornada, como é que meu homem... Ela fica desesperada. Desolê, né? Aí ela fica, você não me deve nada, faz o que você quiser. Eu vou dizer, não deve nada, mas vocês conheceram ontem e hoje. Pode fazer o que você quiser, entendeu? E ela eu também tem zero interesse no outro homem, né? Que é o que é pra ela se apaixonar, mas ele foi toda hora, ah, estou perdendo ela para ele. Aquele é muito pagalanche também, né? Muito, nossa. Ele é muito pagalanche. Tem uma fim, né? Tinha que ser. Ele é muito pagalanche. E eu amo que o filme acaba abruptamente, né? Tipo, eles estão lá no meio da ação, aí ela chega pra ele e fala assim, ah, gosto muito de você, gatinho. A gente... Não, ela chega... O diálogo é exatamente assim, gente. Eles estão lá, resolvendo o caso. Aí ela chega pra ele e fala assim, Liam, a vida inteira me senti inadequada. Eu achava que eu não me encaixava em lugar nenhum, não sei o que. Era uma menina assim, era uma menina assada. E aí eu conheci você, tipo, tem 3 dias que eles estão convivendo. Boa, sapatão. E aí tudo fez sentido. E eu senti que eu tinha um lar nesse mundo e não sei o que, blá, blá, blá. Aí ele, ai, também gosto de você. Pega a mãozinha dela, dá aquela tremidinha. Aí ela, ai, se você quiser ver onde isso vai dar, não sei o que, tá disposta. Ele, ai, também. E aí acaba. Opa. Eu falei, Cine Finale é maravilhoso, né, em um episódio. Em um episódio, já tem o começo, o meio e o fim de todo o rolê, né? Ah, que delícia, ninguém precisa voltar pra nada. Pois é. Não, já vi o final. Acho que eu vou ver mais 2 episódios disso pra quê? Não, Deus me livre. Você não se odeia tanto. Não tem. E a premissa porque. É tão boa, mas a execução é tão merda. Uhum. E assim, até, digamos, se a produção fosse ruim, mais o negócio fosse engraçadinho, ou eles tivessem alguma química real, tivesse alguma fofurinha. Mas não, é só aquela coisa melosa, chata, sabe? Que não dá liga, que você fica assim, nossa, gente, como eu queria, né? Amiga, não ser uma pessoa detestável de achar isso tudo horrível. Amiga, só de tirar ele do lá do passado, lá do purgatório, já colocar ele direto na vida e mudando toda a vida dela, é como se ele já tivesse incluso antes, lá na vida do cara, que ele é parente, sei o quê, pra mim já começou a ficar ruim aí. Uhum. Eu achei que ele ia reencarnar, ele vinha de outra cidade, ele lembrar da vida passada. Também, eu lembrando aos poucos, né? Uhum. E aí tocava aquela música da Jade, né? Somente por amor. Eu amo. Né? Eu acho que tinha que ser assim. Difícil. Mas quando ele vem nessa coisa jogado do purgatório direto ali, sem... Ah, já me irritou aí. Né? Eu achei meio bobo, assim, gente. Achei meio bosta. É, não, e pra encarar mais dois filmes de uma hora e meia, eu acho muito... Tem que gostar muito, assim, tem que estar muito engajado com a história. Porque teria tudo pra ser um romance gostoso de você acompanhar. Mas falta um sapo à fé, né? É, e assim, eles nem aproveitam o potencial de comédia dele ser de outra época de verdade, porque é isso, ah, falei com uma mulher na caixa, aí o povo... Ah, isso é muito doidinho. Tipo assim, ninguém estranha nada, sabe? He's so crazy, né? É, ai, he's so crazy. E tipo assim, ele mesmo não parece estar muito deslocado com isso, ele só aceita. É. Uhum. Ele é muito he's so crazy. É isso. Aí o outro menino, água de salsicha toda a vida também, né? O menino lá, o que ela tem que ficar. Mas complicated. E pelo que eu tô vendo aqui as sinopses, é sempre vai ser eles resolvendo algum caso. Né? É procedural do romance. Meu Deus, que bosta. Algum caso desinteressante também. É, não, em um caso que dura uma hora e meia, né? Pelo amor de Deus. Sim. Não tem a menor condição, gente. Providence Falls, ó, que era distância. Deixa eu ver, esse podia ser um que ela era escritora, repórter, qualquer coisa. Não tem por que ela ser policial. Eu também acho. Não, porque não faz sentido nem pra época que ela vivia, nem pro romance que ela pois é, porque podia ser ela, enquanto repórter alguma coisa, tipo, investigando essa história da época dela e descobrir que ela, sabe, alguma coisa assim, mas não. É, não, e eles tentam dar uma profundidade pra personagem, do fato dela ser filha do chefe de polícia, e aí ela tem que se provar mais que todo mundo, porque ela é chefe do filho de polícia, porque ela é mulher, aí ela tem que se provar. Aí ninguém dá crédito pra gente. Ah, é, e tem a lacrada, né? Que ele fala assim pra Desi. Porque a Cora que eu conhecia era uma dama delicada. E essa aí é toda impositiva, toda dona de si. Ela é, meu filho, os tempos mudaram. Uhum. E aí toca a dona de mim, né? Ai, podre. É complicated, gente. Muito complicated. Why the hell you gotta make things so complicated, né? Amo, tá passando esse clipe, inclusive, aqui na MTV nesse exato momento. Amo! Ai, ai. E aí, pra gente fechar aqui, então vamos ficar milionários na França com jovens. Viu, piloto? Menina, ele é as vemos todos. Eu não desgostei, mas não sei se eu vou continuar, não, porque também não é uma grande moça. Não, mas então... é simpatique. É, eu vi de boa, assim, achei que eu ia ver odiando muito e eu gostei isso do primeiro episódio. É porque essa série tem um personagem que ele faz valer a série inteira, né? O Leozio tá aqui, não me deixa mentir. Tem dois, né? Tem o casal. Ah, sim, é porque o Tom, ele tem uma coisa, né, um diferencial. Um je ne sais quoi, né? Ele tem um je ne sais quoi, entendeu? Ele tem o sapo à fé, é outra coisa, menina. É um must-see, assim, incrível, né? Mas do que se trata Jovens Milionaires, Léo? Essa série francesa tão bonita. Menino, Jovens Milionaires conta a história de, a princípio, quatro amigos, né? Que é Loiro, Davi. Loiro. Loira, que acho que se chama Jessie. Ah, que é uma gracinha ela, né? Toda fofa. Isso. Léo, que é o militante, né? Esse você não esquece, vegano, né? Jamais. Ele é todo preocupado. Bem Manuela Dias, assim, né? Lacra muito, tá sempre preocupado com o meio ambiente. Salve os golfinhos, né? Exato. E tem a querida, que é, como que é o nome da esportista? É, Samia. Samia. Samia, que é a melhor amiga de Léo, apaixonada por ele e tal, mas tem esse plot. Ah, eu quero jogar futebol, muito futebolista. Mas ela é apaixonada por ele, porque eu vejo que ele é apaixonado por ela, pelo menos no piloto. Mas vai dar uma virada, porque ele começa a se distanciar, ela começa a querer, entendeu? Uhum. Porque esses quatro, eles estão, né, vamos jogar na, na Loto Fácil da, da Independência. Isso. E vamos ganhar milhões, né? Isso. São 17 milhões de euros. Exato, que aparentemente são pra sempre, né? E aí, quando eles estão preenchendo os volantes lá, da Loto Fácil, cada um fala um número, e aí chega Vitoar, né? Vitória, que é uma colega deles que não é muito próxima, ela é mais próxima de Loira, né, de Jess. E ela fala o número, eles falam, ah, tá bom, vamos pôr sim, essas engraçadas pirinhas. Aí eles botam. Só que, Sasser, a legenda dessa série é um lixo, a dublagem, sei lá o quê. E quando eles vão conferir o prêmio, eles não falam o número da Vitória. Então eu fiquei na dúvida se, ela, se o número dela tinha ganho. Era o 1, né? 8, né? Era 8, era 8. Sabe a minha mãe. Isso, eles não falam 8 na hora que eles estão conferindo. Eu falei, uai, o número de Vitória não entrou, então. Entrou. Mas no beleza. Não é. E aí, eles ganham, né, o prêmio no decorrer do primeiro episódio. Só que, como bons jovens que eles são burros, aliás, a gente já começa a introdução da série vendo que deu merda, né? Um loiro falando assim, cometemos todos os erros possíveis, né? Foi uma aventura muito grande chegando esse dinheiro, nos fudemos. E aí eles descobrem lá, depois que eles ganharam, que eles não podem tirar o prêmio porque são menores de idade. A única pessoa que poderia tirar é Vitoar, que não sabe que ganhou junto com eles. E eles falam assim, não confiamos em Vitoar, não podemos confiar na mãe de ninguém, as mães de vocês tudo apostadora, prostituta. Né? Então, não podemos envolver família e nem Vitoar. E loiro não tem mãe, né? Exato. E aí eles falam assim, bom, qual que é a melhor opção que a gente tem aqui? Professor Chapatin, né, que é um velho que eles nem conhecem. Vamos sequestrar a cachorra dele e obrigar ele a pegar o filho pra gente. Aí, enquanto o loiro tá sequestrando a cachorra, né, dando pão com manteiga pra cachorra, os outros tão tentando falar de boca com o Dr. Chapatin, o Dr. Chapatin fala assim, meus filhos, mas eu tinha pegado pra vocês, vocês me dão aí 1 milhão? Só. É, sendo que eles não queriam botar Vitoar, porque Vitoar tinha direito a 3 milhões. Aí eles aceitam dar um pra uma professora Bus. Aí... professor Abus fala, não, beleza. Tira uma foto com ele, segurando o bilhete, tá, vou lá pegar e já entrego pra vocês o dinheiro. Nisso é sério, porque até então eu falei pro Sassi, falei pros meninos, gente, não são jovens lá muito carismáticos, eu não tô torcendo muito pra eles, não tá nível Clarice, mas também não tive nenhum apego. Uhum. Mas aí essa cena final, que é o professor saindo na rua, aí passa uma bicicleta, quase atropela ele e fala, opa, tô muito distraído, hein, meninos. Que loucura. Nossa, parecia cena de premonição, né? Sim. Aí eles, cuidado, hein, doutor Chapatinho. Não, tá de boa. De repente, esse homem é atropelado 2 vezes. Um carro joga ele pro alto. No outro lado da rua chega outro carro. Eu falei, não, gente, eu vou ter que seguir nessa série. E valeu a pena. Bonecão. Efeitos de milhões. Porra, ai, gente, bom demais. Sim. Mas eu queria saber as impressões de Amanda do primeiro, então, antes da gente estragar o então, resto. Achei divertidix. Achei que os atores são carismáticos e tal. E eu achei que eu seria igualzinho, com 42 anos, a jovens de 17 anos, se eu gastasse 17 milhões agora, porque eu faria tudo que eles fizeram. Amiga, eu acho que você ia pelo menos investir no LCA alguns milhões. Ah, com certeza. Com certeza. Eles não fazem nada disso, eles só gastam. Não, eu só não, gasto. Mas eu primeiro eu acho que eu gastaria horrores. Aí quando eu vi assim, nossa, gastei horrores, ainda tenho. Mas você não ia gastar, né, com as bostas que eles gastam, não. É, talvez não. Não sei, porque o que eu vi, né? Problema no primeiro episódio, tem muito assim, viagem, hotel, iate, sei que, passeio, essas coisas assim. Roupa, essas coisas que eu não ligo muito, mas enfim, fiquei me realizando ali neles. É porque o que eles gastam no primeiro é o dinheiro que eles não têm, né? Exato, acho o dinheiro da ONG, viado, no hotel. Vou roubar o cartão da ONG, meu Deus do céu. Mas, enfim, achei divertido, assim. Acho que essa é a palavra. Não tem muito mais o que falar. Acho eles bonitos e carismáticos. Então, por isso que eu falei que gostei, mas não me deu a curiosidade infinita de saber o que vai acontecer, sabe? Não, eu amo desse roubo do cartão da ONG. A gente conhece o grande personagem dessa série, que é Tom, né? Uhum. Que Tom ouve Léo e Loiro falando que ganharam 17 milhões. Ele, quê? Ganhou 17 milhões? Aí ele gasta. Aí eles oferecem o dinheiro pra ele ficar quieto. Aí ele falou, tá bom. Quanto foi, Léo, que ele falou que ele queria? 100 mil? Ou 50 mil? Não lembro. Ele pede 50 mil. 50 mil. Só que aí ele dá uma nota de 5 euros pra ele e fala, agora só falta 45. E aí então fala, tá bom. Aí depois ele dá mais 5 e fala, agora só falta 40. Aí eu fiquei na dúvida se era burrice do Tom mesmo ou se era a dublagem. Que tava moca. É, mas não, eu acho que era isso mesmo, né? Eu acho que era isso mesmo. Ele era muito awayzinho. Não é. E assim, eles levam o quê? Uns 2 episódios e meio, né? Até conseguirem realmente ter acesso ao dinheiro, né? Porque Victoire, sim, Loira vai atrás, assim, de Victoire, né? O segundo episódio, pra mim, ele é a obra-prima dessa série. É o episódio do hospital, né? Que acontece o seguinte, Amanda. Como o professor é levado na ambulância com o bilhete, eles têm que se infiltrar no hospital pra pegar o bilhete de volta. Sim. Então Loira inventa que é filha do homem pra ir na ambulância com ele. Uhum. E os outros, o Loiro se veste de médico. Estagiário no hospital, eu amo. E o Léo fica de morso muito louco na maca. E aí eles falam assim, ó, vocês não podem se separar. Aí Loiro pega um crachá de acesso e coisa e abandona o Léo morto lá na maca do outro lado da porta. Aí enquanto o Léo fica, né, sou da limpeza, não sei o que, tipo, assustando todo mundo, o Loiro se passa pro cirurgião, quase faz uma cirurgia. Mas, gente, eu amo. Aí, enquanto eles estão nessa, aí ele chega na sala de cirurgia, vê, porque eles recuperam metade da jaqueta do professor, que os médicos cortaram pra fazer um negócio lá no coração dele. E aí eles pegam a metade que não tem a carteira. Claro. Nisso, o Loiro chega na sala de cirurgia e vê a outra metade enfiada na lixeira. E tem que ir lá pegar enquanto os médicos estão fazendo a cirurgia. Meu Deus. E aí, nisso, Loira tá no quarto do homem, dizendo, ai, meu paizinho, meu não sei o que, tentando achar a carteira. E chega a filha verdadeira do homem. E a enfermeira fala, Loira, trouxe sua irmã aqui. Aí ela fala, irmã, eu não tenho irmã, a filha verdadeira. Aí a enfermeira, ela tá em choque. Aí ela vira pra Loira e fala assim, quem é sua mãe, sua piriguete? Aí ela, ai, é fulana. Ah, tá, você quer dividir a fortuna do meu pai? E ela odeia o pai, ela fala dele. E o pai nem tá morto, ele tá só em coma, né? Aí a Loira fala, não, eu não quero nada. Aí ela, por que ele tem dívida de jogo? Ela, não, não. Aí ela abre a carteira e começa a jogar dinheiro na Loira. Toma, toma, nessa parte que você quer. E nisso tá Tom vindo pelo duto de ventilação do hospital. Cai do teto, em cima do quarto, quebra tudo. E aí fica a filha do homem desesperada e Loira indo de um lado pro outro. Aí daqui a pouco o Loiro pega a carteira, sai correndo, joga na lixeira. É perseguido pela polícia, né? Porque afinal ele invadiu um hospital. Uhum. E é preso. Aí ele liga da prisão e fala pra Léo, Léo, escondi a carteira na lixeira tal. Tampa amarela, vai lá e pega. Quando o Léo chega, o caminhão do lixo já levou tudo embora. Tá merda. Só que aí, episódio 3, o que que rola? Eles estão tentando recuperar o negócio do lixo. Eles leem no jornal que o prêmio já foi retirado. Uhum. E eles ficam, porra, quem roubou nosso dinheiro, né? Não é possível. Tá lá, Samia, Loiro e Léo. Aí eles ameaçam o homem da lotérica pra descobrir qual que é o endereço da pessoa que pegou o dinheiro. E o homem dá. Eles ameaçam o direito porque eles não têm muita destreza, né, pra isso. Não, eles não. Ameaçam matar o homem mesmo. Uhum. Aí o homem dá o endereço. Quando eles chegam lá na casa, quem que é que roubou, pegou dinheiro? Vitor. E aí, por que que Vitor pegou o dinheiro? Porque Loira já tinha pegado o bilhete na carteira antes da confusão toda do hospital e Loiro não deixou ela falar. Quando ela foi, ia foi falar, ele ficou... super estúpido com ela. Foi um escroto, falou, ah, sua piranha, não sei o quê. Gente. E aí Loira falou pra Vitor e tal, e aí Loira fala, gente, tava contando agora, surpresa pra vocês também, ganhamos juntos a loteria. Agora, uma coisa que me pega... É porque tem esse plot aí que, tipo, ah, ela foi lá falar com o Vitor A, Vitor A pegou. E assim, o Vitor A já tinha falado com o advogado, já tinha pegado dinheiro, já tinha aberto as contas, já tinha feito os cartões. Eu falei, mas, gente, mas o negócio na França funciona mesmo, né? Ah, mas é porque o Vitor A é uma mulher decidida, dona de si, né? É, rica, né? Sabe como é. E aí o Vitor A fala o seguinte pra eles, né? Olha só. Vocês não podem ter acesso direto ao dinheiro ainda, porque afinal seria até ilegal vocês jogarem, sendo menores. É isso. Então eu vou manter o dinheiro aqui comigo por enquanto. O advogado explicou pra eles, só quando vocês forem maior de idade, vocês pegam a parte de vocês. Mas vocês podem ficar chamando o Vitor pra pagar a conta de vocês quando vocês precisarem. É isso, tá tudo em casa. E aí Vitor fala assim, não ousem contar pra ninguém que a gente ganhou esse prêmio. Porque dinheiro atrai bandido. Meus pais morreram na mão de bandidos que queriam nosso dinheiro. Os próprios Bruce Wayne. Uhum. Se eu souber que vocês contaram pra alguém, eu vou sumir. E vocês nunca mais vão ver esse dinheiro na vida de vocês. O que eu já teria sumido é uma sacanagem. Aí dá dois segundos, Léo faz o quê? Chama a popular da escola pra jantar com ele, pra almoçar com ele. Grande Chloe. Grande Chloe, chega lá, conta um monte de vantagem pra Chloe, e aí fica chamando o Vitor A pra ir pagar a conta com seu cartão Black. E Vitor A já está desaparecida. Tá. Aí ele faz o quê? Conta pra Chloe que ganhou na loteria. Aí Chloe, ai nossa, uau. Daqui a pouco eles são tudo, gente, Vitor A fugiu, já tá aqui o iPhone dela no aeroporto, não sei o que, se puder, mano. Aí... O Vitor A chega na escola. Fala, o que vocês estão aí, doido? Ai, não, amiga, que saudade. A gente tava aqui pensando em você e tal. E aí, nisso, a escola toda tá comentando o quê? Alguém da escola ganhou na loteria. Alguém ficou milionário. E aí, Léo fala pra Chloe. Chloe, tu contou pra alguém? Aí ela, pra ninguém, só pra minha melhor amiga. Mas não falei que foi você. E aí, pra mim, é uma parte que a série se perde muito. Falei pro Sassi, até então tava curtindo bastante. E aí eles fazem o seguinte plot. Eles espalham um boato de que, na verdade, foi fulano Jordan que ganhou na loteria, o falido da escola. Aí Jordan começa, tipo, aceita a fama, fica fingindo que ele é rico mesmo sem ser. E aí os meninos falam assim, mas a gente tem que convencer que é Jordan. Porque se eles descobrirem que não é Jordan, eles vão atrás de saber quem é e vão chegar na gente. Justo. É isso. Aí eles criam um grupo de zap, como se fosse Jordan, dando desafios. Quem fizer a coisa mais absurda no refeitório vai ganhar 50 mil. Quem fizer não sei o quê. E aí eles começam a fazer gincana de pranks na escola e foi pagando as pessoas. Sem sentido. Total. Aí daqui a pouco o Loira fala assim, ai, não tô nem mais afim de me esforçar na escola. Ah, é, então vamos pagar pra quem quiser roubar as provas. Eita, gente. Como se os professores não fossem entender, né, que roubaram as provas. Né? Aí, ai, não achamos as provas, mas achamos a chave da escola, vamos fazer uma festona aqui dentro. Aí os quatro falam, ah, não vai dar ninguém, vamos lá, se tiver muita gente, a gente vai embora. De repente, a escola toda sendo quebrada, a mulher da casa abandonada, tudo lá. Ai, e aí o pessoal só gritando, vocês vão me arruinar. E aí, enquanto isso, os dramas pessoais, né? Loiro sendo chantageado pelo traficante, que ele anda direto igual a Vanessa Kirby. Por nada, né? O traficante passa a série inteira dizendo, tu tem dinheiro, eu vou ter dinheiro também, porque minha faixa, não sei o quê, paga minha cocaína. Né? E aí, no final, eles esquecem esse plot, o traficante só some. Because tem... no reason. A namorada do traficante fica perseguindo esse menino Jordan, que ganhou na loteria também, porque ela quer saber se ele ganhou, quer roubar o dinheiro dele. Gente. E aí tem o drama também que Loiro é gay off screen, né, sabe? É. Isso, todas as cenas de pegação não aparecem. Ele chega lá, no piloto, vai pra cama com o cara e fala assim, nossa, que relojão. Uhum. Todas as cenas. A gente e não aí, nada. Assim, se você não tava achando suficiente tudo isso que acontece com eles, eles começam a ser chantageados pela AI. Então... Começa a chegar umas mensagens com o vídeo deles fazendo, né, aprontando loucuras no hospital e dizendo assim, se vocês não seguirem o que eu tô mandando, eu vou denunciar que vocês mataram o professor fulano, que nem tá morto, pra roubar o bilhete. Matou quem tá vivo. Exato. E aí começa a fazer vários desafios, challenges com eles também, pra eles poderem se salvar e ser expostos na internet. Vários challenges, eu amo. Vira um grande round 6. Sim. E aí, no fim de um dos episódios, você descobre que a Ei é uma pessoa que tem um tigre de pelúcia e sapato laranja. E usa um sapatinho laranjas. Exato. E aí, mais pra frente, né, a gente vê que Samia, depois da decepção com o Léo, porque Léo só quer saber dos fix populares, Samia voltou com o ex-namorado dela, Paul, né? Paul. E Paul, muito apaixonado por ela, muito Theo. Paul, na verdade, virou a Ei, fica chantageando eles pra poder ter o amor de Samia de volta. Sim. E Paul é da TI, né, menina? Ah. Ele é o hacker, né? E aí Samia fala assim, ajuda a gente a ter nosso dinheiro, daqui a pouco esse homem sequestra o dinheiro todo da conta de Vitória e bota numa conta no Panamá. E aí você acha que Paul quer dinheiro pra ele? Não, ele só quer o amor de Samia. Exato, queria devolver o dinheiro, né, menina? Que loucura. Pois é. A gente tava procurando alguém íntegro, olha aí. E aí, pra mim, os grandes momentos da série, né, que é Tom, né, o nosso querido aí, irmão adotivo de Léo. Gente, cenas icônicas desse menino. Tem hora que Léo tá todo borocochôzinho, né, com as coisas que estão acontecendo, né, Tom chega e fala assim, quer bater uma punheta junto pra esclarecer? Ai, mentira! Aí Léo fala assim, você é meu irmão, né? Opa, aí broderagem. Ele... Ah, mas não seria nada sexual, não. É só realmente pra dar uma acalmada. Sim, só pra dar um... Quem nunca, né? E aí, como eles estão desconfiados de Vitoar, porque Vitoar fala que os pais morreram, mas eles descobrem que a mãe dela tá viva, não sei o quê, eles botam Tom pra seguir Vitoar. E aí, viado, tem uma cena de Tom andando com um bigode falso, que ele botou totalmente à toa. E ele fica assim, ó, tô aqui atrás, tô andando atrás da Vitoar, ela tá usando um shortinho verde de acrílico, que faz não sei o que, que isso, que aquilo, na verdade eu acho que o material do short é esse, ele fica se prendendo na roupa dela. Ai, melhor pessoa. E aí daqui a pouco, viado, ele tá pegando o Vitoar de jeito, e Vitoar tá, você vai ser minha putinha. Gente, é... chocado. É muito e aí tem bom, também... Viado. Loira tá muito triste porque ela nunca transou, né? Sim. Não. Ela fala, ah, eu sou milionária, nunca transei, não sei o que. De repente, Loira chega pra um homem de bigode também mais velho e fala assim, meu querido, eu nunca transei, por favor, me come. Daqui a pouco a gente vai ver a investigação de Tom. As fotos do rolo da câmera dele são ele de bigode abraçando um gato no meio da rua. Ele mostrando o pinto num banheiro, coisa assim. Gente. Eu amo. Ai, meu Deus do céu, cara. É muito bom. E aí, em algum momento, a gente, né, quando a gente descobre que Paul é a Ei e tá esse resgate de tudo e tal, o Tom e a Vitor chamam de amor, de mozinho, coisa mais fofa do mundo. Eles encenam uma bandidagem pra Vitoar poder perdoar eles, né? Por tudo que rolou. Sim. E aí eles pedem pras meninas baterem neles, a menina vai acertar a Loira, acerta a Léo, arranca um dente. E aí eles chegam pra Vitoar e falam, meninos, bandido, realmente, bem que você falou. Vieram, espancaram a gente, xingaram nossa família. Aí Loira fala assim, um deles virou pro Léo e falou, vem cá, seu negão. Aí ela, nossa, racistas também. Aí ele, são horríveis. Claro. Aí Vitoar fica, meu Deus. Aí tem o plot que o traficante compra todo o mercado de venda de drogas da cidade por 2 milhões. Por 2 milhões. Caralho. E aí ele fala pra Loiro, você vai ter que me dar meu dinheiro, que eu já comprei aqui. E o homem que ele compra o mercado é um careca de tapa-olho, meu Deus. Olha, escala realmente de forma inimaginável, só o primeiro episódio. Não, e o Paul fica só assim pra Samia, te quero pra sempre, tudo que eu quero é você, bem Theo, sabe? Bem Deus perfeito. Meu Deus. Aí, em algum momento, eles descobrem que o Paul é o AA e tava usando o tigrinho de pelúcia pra filmar eles, né? Sim. E aí, o último episódio, eles fazem, resolvem, planejam um plano que é a gente vai enganar Paul do começo ao fim com o nosso Inception. Então, o que acontece? Eles todos se reúnem em frente ao tigrinho e ficam contando como é que eles vão derrubar o Paul. E aí, Paul fica assistindo e fica assim, ué, mas... Não era pra ser diferente? E aí Vitor vai atrás de Paul e fala assim, Paul, é pô, é pá, né? Eu descobri tudo, que eles me enganaram, que eles me fizeram pegar o dinheiro, eles não iam nem me contar. E eles estão fazendo isso pra te pegar, pra te expor na internet, não sei o que. Eles vão falar, eles não querem nem o dinheiro, eles querem só mostrar que você fez chantagem, extorsão e tal. Então eles vão fazer isso, vão fazer aquilo, você tem que pegar os arquivos, não sei aonde, tem que não sei o que. E aí ele, porra, vou seguir o que o Vitor tá dizendo, né? E aí Paul se prepara pra expor os meninos tudo na festa de 18 anos de loiro. E aí quando vê, na verdade, eles queriam se livrar das provas e foder a vida de Paul. Paul assina um documento lá pra ficar com 50% da empresa pra poder dividir o dinheiro com o Vitor. E na verdade era 50 ações de 8 mil ações da empresa, ele fica sem quase nada. E aí, era 8 mil euros, né? Isso, 8 mil euros. E aí, no fim, os meninos recuperam o dinheiro, Vitor também, estão todos felizes, né? Vitor e aí... Não, e aí tem o quê? Professor volta à vida. Quê? Porque o professor tava em coma, né? Ah, verdade. Aí eles vão pro hospital e falam, professor, que satisfação te ver. Ele fala, satisfação meu cu, agora eu quero 2 milhões. Aí eu falei pro Sazi, mas ele não merece nada, porque o 1 milhão que ele ia pegar era pra tirar o dinheiro. Exato, não tirou. Ele não tirou nenhum, perdeu o bilhete na outro, pelado. Sim. Deu um trabalhão do caramba. É. Mas aí ele fica, hahaha, quem quiser que pague, né? Uhum. E aí o traficante some, o traficante fala, ó, eu vou botar minha namorada pra trabalhar na tua festa de 18 anos e nessa festa eu quero pagamento. Nunca mais, a namorada tá lá ajudando na festa, mas não pede dinheiro, não pede nada. E eles se livram das dívidas todas, fica todo mundo feliz. Ai, graças a Deus. Léo e Samia se resolvem, né? Se beijam na festa. Sim. Loiro tá feliz sendo gay off-screen. Loira com seu boy também. O bem vencendo, sempre. Bem venceu. Mas assim, uma série que o episódio 2 é o melhor. E aí depois ela vai alto e baixo. Assim. Ah, maneiro. Acho que eu vou ver o 2 então, pelo menos. O 2 é muito bom. E é como você falou, é divertido. É muito divertida. Eu achei ela muito divertida. Isso me pegou muito. Eu acho que o 2 e o que o Tom segue a vitória de bigode falso são os ápices. Não, o Tom, ele é craque do jogo demais. Sim, sim. Já o Tom no primeiro é muito, ele é. Ele é muito craque do jogo. A cachorra no colo, falando. Então, eu sequestrei a cachorra pra gente chantagear ele. Aí ele, cara, por que você tá com a cachorra? Eu tô me tremendo, ele. Por que ele? Porque ela tá rosnando pra mim. E a cachorra toda calma no colo dele, tipo, fazendo nada. E ele tá... Agora, um negócio que eu falei pro Sasha, que é assim. Aí eu, novamente, não sei se é culpa da legenda ou da dublagem. Eles toda hora estão pagando 50 mil, 100 mil, 500 mil pra não sei quem. Uhum. E aí você pensa assim, porra, pelo menos uns 2 milhões desse dinheiro aí já foi. Já. E era 17, e já quase no final, quando o querido tá transferindo o dinheiro pro Panamá, eles falam que ainda tem 16 milhões e 600 mil. Ah, tem. Mas é o que eu te falei. Pra mim, in my heart, eles estavam dando... Não era mil. Era, tipo, 50 euros, 100 euros. Mas aí a legenda vacilou, então, é a dublagem também. Porque toda hora aparece na casa dos mil. Porque pra mim dava a entender que era isso. Era trocado. Inclusive, no começo, quando o Tom pede, ele fala assim... Eles falam assim, você quer quanto? 50k? Aí ele diz, não, 50 mil, que é a mesma coisa, né, meu querido? Ai, saudade, Tom. E aí depois tudo eles ficam falando em mil. Saudade, Tom. Eu amo que o Tom toda hora fala assim, já recuperamos o nosso dinheiro? Nosso dinheiro é muito bom. Mas achei fofo que ele ficou leal a Victoire. Sim. Ele vai contar, pra você ter uma ideia do quanto a série é cretina. Quando eles começam o episódio, o Tom fala, Vitor, tem que contar um negócio, eles te enganaram e tal. E aí eles cortam essa cena. Eu falei, Sassi, não é surpresa nenhuma pra mim a Vitor estar junto com eles, porque tem inclusive cenas deles dizendo que ela tá junto com eles e ela junto. Mas eles são tão cretinos que quando eles voltam nessa cena, ele fala assim, Vitor, pra te contar, ela, eu já sei, meu amorzinho, eles me falaram mais cedo. Aí ele, ah, é? Mas eu queria ter a satisfação de te contar. Você pode fingir que não sabe? Tá bom. E aí eles vão e fazem a cena que ele conta pra ela. E ela fica, oh meu Deus, não acredito. Eu falo, eles já me contaram aí. Passado, chocado. Mas eu não queria que você me tirasse a alegria de te informar. Ela, ah, tá bom. Tudo bem. Ele é muito fofo. Eu já não, ele é muito querido. Ele é muito, muito querido, gente. Eu não... não... Nossa, é. Respirada, né? Foi linda? Não sei, foi eu não, né? Não, ele tá com o telefone mudado. Eu não tô mutado, pode ter sido. Gente. E assim, pra quem gosta de landscape, nessa série também é um prato cheio. Sim, a cidadezinha, beira-mar, coisa, coisa fofa, coisa fina. Sucesso demais. É isso. Menina, eu tava aqui vendo uma só de loiro de cabelo curto, é uma graça também, porque esse cabelinho dele não ajuda, né? Ah, mas tipo, tem que fazer jovem, aí deixa o cabelo crescer pra ser jovial. Entendi. Então vou deixar meu cabelo crescer pra eu ser jovial também, de novo. Amigo, qual cabelo? This is for the people who are lost. Só assim, né? Porque, olha... Nossa, ela nem pensou, tu viu que ela foi de bate pronto, né? Amanda, e tem um episódio que Léo tá muito preocupado de ir pra prisão por ter matado o professor. E aí ele aparece com visual gangster todo dia lá e fica uma graça. E as meninas assim ficam, nossa... Não... Opa, não tô te ouvindo, não. Ele ficou tão nervoso que ele... É, tu tá, tá mudo pra gente. É, você... Falhou a internet, né? Falhou. Eita! Falhou. Isso não tá sendo respiro, isso tá sendo tosse. Ah, tá. Então pode tossir. É. Pode tossir à vontade. Léo ficou mudo mesmo, né, menina? Menino sumiu na internet da vida. Silenciaram uma mulher. Né? Como sempre. Mas enquanto a mulher não volta, então, vamos para comentários? Vamos. Estamos aqui para comentários, começando com Marcelo Souza, né? Dizendo: esses reality já valem a pena existir só para review de vocês. E zero vontade de ver a Wandazinha. Só se for a de Chique Chique Bahia. Ah, e todos nós queremos ver a Wandinha de Chique Chique Bahia. Tem uma Wandinha de Chique Chique Bahia? Eles fizeram um outdoor lá, né? Oi. E aí acho que tinha uma pessoa fantasiada também. Bacana. De Wendy. Little Wendy. Tudo voltou, bem. Nem? Não. Não. próximo comentário aqui. Opa, agora sim. Opa! Voltou um delay. Tava ali no barco com o Vitoar, né, menino? Falando da cena que eles dão um chute em Vitoar, uma bicuda, jogam ela no mar e ficam falando. Eu só volto quando contar toda a verdade. Ela vê que verdade. Que a sua mãe tá pobre. Viva? Ela fala, ah, tá mesmo, mas por que você não contou? Ah, achei que vocês iam ficar meio bolados que eu tinha inventado antes que eles tinham morrido. Mas por que você inventou ela? Ah, porque eu achei que ia me trazer amigos. Olha. Ah, ia gerar empatia. Boa tarde. Gente, Vitória diva demais. Ela é muito boa. Depois que ela junta com o Tom, então... Fica, me chama de putinha. Eu amo. Ai. Estamos aqui nos comentários, né? Próximo comentário de Dani Araújo, mãe do podcast, dizendo... Oi, pessoal. Oi. Hoje, eu só tenho a agradecer. KKKKKKK. Obrigado por me livrarem de assistir Wandinha, mesmo com a Alice tentando me obrigar. Olha aí. Agora tem o laudo de vocês que a série é ruim com força. Confesso, só salvaria se fosse uma série só do Mãozinha, pois ficaríamos sem as pseudo-lacrações da chatinha. Tá? Talvez. Sobre chefe de alto nível, a mulher do macarrão é aqui de Campo Grande. Ela já teve até uma empresa de massas artesanais por aqui. Achei merecida a saída dela por burlar a regra. É. E não usar todos os ingredientes. Fiquei com dó. Estava torcendo pro Sutil, que acabou saindo. Mas minha torcida agora vai para Lyra, Akira e Ícaro. Ícaro foi eliminado, né, menina? E Lyra ganhou o programa. Ah, o Henrique me lembrou o que eu tinha que falar, hein, de chefe de alto nível. O que que era? Que a gente comeu os croquetes do Outback do chefe de alto nível. Sério? Muito gostoso, hein? Olha aí. Poxa, nem. Mas a gente pode fazer isso, hein? Mas não ia ser. Ia ficar uma semana em cartaz ou um mês? Eu acho que era um mês. Que... É os croquetes de cuca burra. Ai, que delícia. Tem um vinagretezinho de abóbora, mas de páprica, bem gostoso. Vamos procurar, né, hein, pra gente comer. Já sexta-feira muito louca, só a Mariana assistiu e amou. Disse que vocês descreveram tudo certinho e concordou 100%. Como a gente descreve, né? Menino, que loucura. Descreve. Por fim, dias perfeitos. Achei massa demais, atingiu minhas expectativas. Tá seguindo a ideia do livro, mesmo quando só mostra o ponto de vista de cada personagem. A única coisa que não tem é aquela participação desnecessária dos secundários. Feios que dói, o namorado e a amiga. Rafael, qual é o melhor personagem? Agora, gente, o ator do Theo é sofrível. Aquela cara de cheirado o tempo todo, os olhos quase saltando. Tá certo que o cara é doido, mas ele tá forçando demais. Quando arregala os olhos, eu fico com a sensação de que as bolinhas vão cair pra fora da TV. Muito ruim. E o namorado? Misericórdia. Além de feio, é péssimo ator. Acho que o namorado é feio não, tá? Tem valor? Acho bem saboroso. Não, acho que o material corporal realmente acho que tem um potencial. De rosto também, apesar de ser bolicha, um rapaz apressado. É, eu achei que era o Sardinha. Quê? Que? É, o Sardinha de Vale Tudo. Né? Mas não é. Acho que a verba para elenco bonito tava curta. Demais, estou curtindo muito. Beijos. Beijos. Beijo. Essa batata não é bonita, belíssima. É. Bonita. É bonito. Uhum. Claro. Próximo comentário de Elisa Brunelli. Né, disse, e ela disse assim: vim correndo comentar. Será que deu tempo? Deu. Deu. Deu tempo. Gostei de quarta-feirinha. É inovadora e revolucionária? Não. Mas em tempos como esse, é o que tem para assistir. Ah, amiga, tem coisa melhor. Assistir tomate. Aí, né? Olha aí. Assisti Tomate, entre parênteses, too much. E gostei dos dois primeiros episódios. Mas depois meu TDAH, pôs meu cérebro no modo a série dentro da sua cabeça é melhor do que isso. E minha alma só voltou pro corpo no último episódio. Quando o cachorro morre e toca Bigger Than Whole Sky da Taylorzinha. Mas minha mãe gostou. Aliás, que palhaçada foi essa do Eduardo Sasser? Sasser com dois Cs. Sasser. Tentar fazer um bloco de habilidade de 7 minutos e não falar do anúncio do TS12. Que é isso, mas a gente falei do podcast. Falou até do Clarinho. Forçadamente, mas falou. Obrigada, Léo, por não deixar esse absurdo acontecer. Fiquei muito feliz de ver a Taylor no Podpá dos Kelce. Finalmente ela tem um namorado que ama mais ela do que ela ele. E é assim que tem que ser. É isso. Acho que tinha mais, mas esqueci. Beijos. Beijos, Elisa. Quer comentar que a Elisa falou que a Wandinha é o que tem pra ver, mas logo em seguida gostei de Too Much, a barra tava bem baixa, né? Tava. tava relando no chão, diria. Né? Próximo comentário de Gabi Fernandes, tá com a gente aqui todas as semanas, aqui tá no nosso grupo, dizendo: excelente episódio, pessoal. Coloquei em dia Chefe de Alto Nível e Masterchef. E tô gostando do Masterchef pelo elenco também, gente. É maravilhoso. E Chefe de Alto Nível, não dá pra aguentar o Atala imitando o Gordon Ramsay, que é o mesmo que o Fogaça faz, só que pior. Bem nessa batida, ouvindo o episódio dessa semana, fiz uma focácia. Amo focaccia. E ela me mandou a foto da focaccia. Estava belíssima. Oh, manda pra gente aí. Ela me mandou a foto da focaccia. PS, os comentários de vocês são melhores do que o Drag Race em si. Beijos e boa noite. Eita, não falando de Drag Race. Não, ficou pra semana que vem. Semana que vem também vai ser só lip sync, né, menino? Não vai ter muito o que comentar. Aí ficou pra semana que vem com Lala Parrus. Então o Drag Race ainda tá no. Então, Desirê ainda tá no programa, né? É sim, ainda tá no programa. Eduardo colocou pouca coisa na pauta da semana que vem. Ah, tá bem confuso. Não, sim, são só filmes. Tá bem. Ah, eu gosto, prefiro. Just filmes, né? É logado filmes. Próximo comentário de Diogo Almeida, né? Filho da Vilmoca. Dizendo: Pantunete! Ódio. Por causa de vocês, essa palavra permeia minha mente sem eu nem saber o significado. Carinha rindo. É um panetone, amigo. Pantonete. É um ai, panetone. Eu tenho que falar que eu passei a semana inteira do nada também. Pantonete. Pantonete. Eu acho que pantonete ficou mais na minha cabeça do que Bug Brasil. Olha aí. Bug Brasil. Inclusive, eles zoaram o Poseidon no, na runway, né? Que absurdo. Quando ela entra e fala, digi-digi-di. Sobre a pauta, eu sou um alienado de carteirinha. E adorei a série. E A Hora do Mal é um baita filme de terror. Aliás, Anão. Ah, não viu no cinema, né, menino? Vi. Gostou, amiga? Amiga, gosto muito do filme como um todo. Mas acho o final é meio merda, né? Uhum, acho o final bem merda. Igual o final de Noite Brutais, do mesmo diretor, que o final é meio merda. Então. Né? E não e é terror, quem... Ai, meninas, tomei dois sustos só. Não é terror, não. Não é terror, não. E quem quiser ver, ele cai do caminhão agora, dia 29. Ah, e daí você pode saber. Entendeu? Ele cai do caminhão dia 29. Quando é que sai o Pantonete? Né? Próxima sexta-feira. Próxima sexta. Mas vai ser em streaming? Não, streaming é aquele do coração que você faz. Não, eu sei, mas originalmente ele vai sair aonde pra poder o torrent pegar? Ah, não, vai sair pra VOD. Entendi. Né? Vai sair pra VOD. Próximo comentário de OEA. Tava subida, né? Dizendo, eu me diverti com Vanjinha. Às vezes pulava algumas partes chatas. Então não se divertiu tanto assim, né? É, né? A adição da Stalker foi muito boa. Gostei também da moça de Westworld. Da Rose do Doctor Who e do meu ator favorito, o que faz o Mãozinha. A atriz, produtora e roteirista Jenna Ortega tá de parabéns, tá? Fiquei feliz pela Jessie ter se dado bem no reality e queria cagar mole na minha mão e tacar na bosta do Mauro. E que um pouco espirrasse na burra da Ana. A mulher sem dinheiro bancando mexer? Que ódio, caras. A minha Vandinha entrou em terceira metade. Mas ela não tava sem dinheiro, não. Ela ficou por bancar ele. Exato. Eu lembrei o nome da mulher que a gente tava tentando lembrar na semana passada, Zylus. Ah, Zylus. E ela fez um feat com Lori, pelo que eu fiquei sabendo. De chupado de Shark? Não, é, mas alguma coisa de. A música tem alguma coisa de buceta mesmo, falando. É uma música? Uhum. As são cantoras, né? Pantone. Ah, nem sabia que Zayla era cantora. É, sim. Não sabia que Laura era cantora. Não, Laura não sabia. Sabia que tinha afeto. E era interessante e interessada, né? Exato. Próximo comentário de Gabi Gobi, dizendo... Oi, logados! Oi. Passando pra dizer que assisti Guerreiras do K-Pop com minha filha Olivia. Gente, mais uma mãe! Tô falando... Gente, nosso público tá muito abrangente, né? A Netflix o maior deve todas ou não pra esse filme. Sim. Não, eu tô dizendo agora do nosso público mesmo, nosso público logaders, né? Ah, sim, amiga, a gente tamo tá velho mães, e a gente com é filhas. Mães, né? A gente tá muito família, né? Eu amo. E só fala baixaria. É, e a só família fala brasileira. É isso, gente. Mas é porque as pessoas sabem que a gente não fala com maldade. As pessoas sabem que o nosso coração é puro. Ô, Sá, você tá igual no amigos ontem, toda hora, falaram várias putaria e falaram, ah, como esse show é um show de família. Ah, Nani People, né? Aliás, a gente tem que dizer que a dicção de Nani People, algumas horas é bem prejudicada, menina. Cara, não tá entendendo nada que ela fala. Nada. Parece que ela tá falando outra língua. É complicated demais. Assisti Guerreiras de K-Pop com minha filha Olivia e agora só dá pequeno Guaraná no meu Spotify. Amor. Quero até ver minha retrospectiva do ano. Aí botou aquela carinha com a mãozinha na cara, assim. Mais uma coisa. Vocês já assistiram aquelas novelinhas que ficam passando pelo Insta, pelo TikTok? Eu já vi alguns pedaços. Queria muito que vocês comentassem essas bombas. Tem uma que conta até com o glorioso Thierry Figueira no elenco. Que? Meu Deus. Nunca tinha visto brasileiro. Agora tem as versões nacionais, amiga. Gente. Tem. Beijos, Amadinho. Beijo, Gabi. Beijo pra Olivia também. Né? Beijo pra Olivia. Próximo comentário de Mariana, nosso jurídico, né? Que lançou um aqui um pantonete. Que inferno. levando. Fui coagida pelo boy a assistir Alien e vimos os dois episódios. Mas nem ele, que é fã, gostou muito. Meu Deus, eu esqueci. Isso é um sinal, amigo. Caraca, esqueci totalmente. Vê a review. Hoje eu tava procurando o que ver, que eu falei pro Sassi, eu vi o filme que ele me passou e tal. Eu ia ver o Hunting Wives, que a Amanda tinha mandado o link, já apagaram o link, né, que eu me auto-sabotei. E não lembrei de áudio. Eu tenho aqui, amigo, os episódios. Eu tenho os episódios, eu te mando. Tá bom. Eu tenho todos eles. Amanhã eu mando pra você. Pra tomar. Próximo comentário de Alice. Gente, ela é muito diva, gente. A Alice é muito, muito diva. Perfeita apenas. Dizendo, oi divos. Oi, gatinha. Eu tenho uma teoria de que em Vandinha, a Lady Gaga vai ser a tia Ofélia da Vandinha. E a mulher do hospício vai ser a mãe do Tyler. Possível, possível. Uhum, faz sentido. Tá. E aí ela deixou mais um comentário que não tá abrindo aqui no computador, eu vou tentar abrir no celular, né? Que ícone é assim, comenta duas vezes. Isso. Cadê? Ah, botou aqui. E vocês não acreditam. Eu estou no sexto ano e hoje na minha aula de geografia aprendi o que é plantation. Olha aí, a honra chegando. Pô, mas tá muito cedo pensar plantation para as crianças. Que é uma técnica japonesa de plantinho em curvas. E mandem beijo para o Presunto, meu professor de geografia. Beijo, Presunto. Beijo, Presunto. Presunto, gente. Gente, mas eu não tava esperando que plantation era uma técnica japonesa. A Alice lançou um lacre na cara de vocês. Que é ela já. O Léo tá cedo pra aprender, eu também acho, eu com 40 anos não aprendi. Arrasou, Alice. Alice, você é a maior que nós temos, ó, coraçãozinho pra você. Cara, não tem vídeo, mas estamos fazendo coraçãozinho com a mão pra você. Tá? Você tinha próximo comentário. Garota! Garota! O meu tem 11 anos. Não parece, mentira. Você não viu o que você ouviu. É coraçãozinho. Próximo comentário de Erika Toretto, dizendo... Vamos de logadinho para pôr o fone e abafar os vizinhos pagodeiros sambando na minha cara em pleno horário comercial. Ah, então é sambistas. Cara, e pagodeiros. Pray for Erika, porque, cara, muito alto o pagode na frente dela, meu Deus. Ai, amiga, eu sei como é, né? Que eu moro aqui, né, no meio de, né, pessoas. Uhum. Próximo comentário de Glauber Rocha dizendo: logadinho salvando minha segunda. Pantunete! Próximo comentário de Sofires, dizendo: oi, gente! Oi! Eu gostei do Snatch Game da Desi, sim. Ela foi a melhor. Todos têm que trazer referência do personagem. Desi foi pronta. Diferente dos outros que pareciam, mas não sabiam usar as piadas. Uhum. Greg mandou Melody fazer o limpa, limpa, limpa, limpa, limpa, porque ela ia perder o timing da piada. É de fuder como arrastam essa mulher. Sim. Sim. Agora, Desi vencer, ficou claro que a passarela e nada é a mesma coisa, né? Sim. Botou uma loba chechelenta e pobre pra desfilar. Erro, hein? Pela passarela seria a Adora. Mas a Lindela... próximo comentário de Luciano Loureiro, dizendo... Edu já está qualificado para fazer o SED nordestino. Pantunete! Vai falar só Pantunete. É porque ele se recusou a fazer pro resto, mas pro Pantunete ele enche a boca. Mas o Pantunete... Fala aí o tempo inteiro. Ai, ai. E o próximo comentário de Gabi Fernandes, né? Que ela deixou um comentário antes e botou aqui. Da pauta, assisti sexta-feira, mais louca ainda. O inimigo agora é outro. Eu adorei os anos 2000, porque eles moram no meu coração. Não adianta. Melhor anos. Melhor anos. Pandinha, não me animei. E com os comentários de vocês, vou deixar assim mesmo. Desculpa, beijos, Netflix. Boa semana. O que a gente levou pra K-pop, a gente tirou de Wandinha, né? É isso. Mas é aquele negócio. Tem dias que, né, tem coisas que a gente não perde, a gente se livra. Tem dias que a noite é foda. Exatamente. Mas Wandinha ainda tem muito mais público do que merece, então. Eita, palavras pesadas. Palavras fortes. Pantunep. Eu vou mandar aqui a Focaccia lá no grupo para vocês verem. Ah, dela. E eu queria, antes da gente fazer os mexendo as despedidas, mandar agora um beijo nesse momento para a menina Luciana, né? Luciana Lightroom aí, nossa doutora, que foi fazer uma cirurgia no olhinho hoje, né? Então tá em casa aí se recuperando, descansando. Então, mandar um beijinho pra Lu aí, boa recuperação. Beijo, Lu. Melhoras, vou até dar uma digitada aqui, ó. Engraçado. Em homenagem à Diva. Ah, um beijo aí, Lu. Manda notícias pra gente aí nos comentários. É isso. Boa recuperação. Logo estará pleníssima pra me encontrar mês que vem. Olha aí. E na Bahia? Em Paraíba, né, João Pessoa? A gente vai fazer um pantonet lá. O que você vai fazer na Paraíba, Leonardo? Gente, fala que vai pra Paraíba. Não, vamos lá. Vou dar um pulinho. Viado que viaja o tempo inteiro também, né? Gente, viajei faz anos ultimamente. Ah, é? Tem 2 meses, filho da puta. Mas, gente, passar 5 dias só em João Pessoa. John Person. Mas, gente, John nem avisou nada. Adoro John Person. Mas então, gente, deixem seus comentários, muito importante pra gente, no Spotify, no site, onde você achar melhor, deixa seu comentário. É muito importante pra nós, tá bom? E, então vamos para a versão de despedidas, começando com ele, Leozinho, que agora sabemos que vai pra João Pessoa. Sim, vou pra João Pessoa divulgar o SED, né, que é o podcast mais nordestino que tem na podosfera hoje em dia. Beleza. Então quero chamar vocês para ouvirem o episódio aí Pamonha com Queijo e Água de Coco, né? Que pra apresentou. Né? Para mim, tanto faz. Apresentou a história de amor de Kathleen e Jason Alexandre, né? E o hit que tá na boca de todo mundo, né? Pamonha é paixão, é calor no coração. E teremos em breve aí episódios especiais com Camis, Ale Barbieri e Sidney, né? Falando sobre todas as fofocas do mundinho Barbieri, que como é que tá a vó Miriam, se a mãe do Vlado ainda tá lendo Entretempos, então todos esses updates, como é que tá a vida da Leia, as dívidas, os pets, então fiquem ligadinhos. Eu amo, eu amo. E você, Zanonzinho, conta pra gente. Ah, menina, segue lá nas redes, arroba com Zanon, como sempre, Instagram. Batendo Twitter, bolo, né? TikTok. Aí fiz um vídeo batendo bolo, menino. Foi, né, menina? Que loucura. Bati um bolo. Deixou o povo... Quando eu vi o título, bate bolo e escreve. Deixou o povo em polvorosa. Ah, e aí tá lá, semana, o vídeo do capítulo escrito dessa semana. Confere lá. Amigo, você tá escrevendo muito rápido. Você acha? Eu acho, nossa. Amiga, é a primeira escrevida, né? A qualidade não tá boa, né? Mas tá escrevendo horrores. É, finalizei mais um capítulo, vou fazer essa semana. Vou fazer mais um agora, esse final de semana. É. Arrasou. Se o livro não tivesse 45 capítulos, já tava terminado. Né, menino? Tô enrolando muito, mas agora já tá chegando na reta final, eu acho. Olha aí. Vamos lá, crescente, que certo. Foi, né? E então, menino, agora por último, mas não menos importante, merchandising e despedidas da nossa Mandy. Continuo no Blue Sky, continuo no Instagram. Tô gostando de ver que vocês estão me adicionando lá. Me adiciona, gente. Vamos conversar. E no TikTok nada, né? Ah, no TikTok não, amigo. Eu tô tentando recuperar minha conta. Mas todo dia isso, gente. Todo dia recuperando conta. Porra, é muito ruim essa merda. Quando não tá lavando o banheiro, tá recuperando a conta. Tava na cozinha, você me respeita. Ah, é, a cozinha. Todo dia. E continua no site também, né? E continua no site também, graças a Deus. Contratos renovados, dinheiro entrando, boleto pago, é isso. Bafo. Ai, ai, que maravilhoso. Mas, então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Tchau. Tchau. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair because I take you there. Back to when we felt like this was forever. Can I take you there?